no sleep, no sleep, no sleep. Trying to do my thing, but you always got me in too deep. Can't breathe, can't breathe, can't breathe. You keep making faces that I don't wanna see. I don't like the way you talk to me, saying you can talk to me however you like. I know that ain't right. I don't like the way you talk to me, saying you can talk to me however you like. I know that ain't right. Everything you say make me look the other way. Bem-vindos a mais uma edição do Logado Cast, o seu momento de diversão e entretenimento semanal. Eu sou Edu Sasser e junto comigo aqui um elenco de altíssimo lugar, elegância, começando com ela, Mediguer. Putinha, putinha, cadê essa putinha? Olha, eu sobrevivi 15 episódios de Beleza Fatal pra tá aqui comentando com vocês. Eu fiz essa maratona no final de semana, eu não comi. Eu não bebi, eu não tomei banho, eu não dormi, eu apenas vi Beleza Fatal. Gente, tu empenhade. Amamos, amamos. E também temos ele, Léo Oliveira. Abre a porta pra Lolinha, Zuquinha, abre pra mim, sua putinha. Cadê você, sua putinha? É isso, eu copiei da Amanda porque ela já tinha copiado de mim. Olha aí. Adoro! E por último, mas não menos importante, nossa putinha, quer dizer, Márcio Zanon. Ah, gente, eu preciso fazer uma intro de putinha também, né? Então somos todos putinhas, vamos levantar essa hashtag aí, né? Pra gay, representar gay, de gay, putinha, gay, gay, gay, gay, gay, gay, gay, gay. Eu sou putinha e sou satanás sem rabo também, né? Adoro! Eu acho, não, não Sasser, adoro. Mentira, Deus, não adoro. Quando a gente for pro momento Beleza Fatal de hoje, né, que eu sei que vai ser agora, eu acho que a gente tem que pegar todo o recap de Mandy dos episódios que ela viu, que a gente já tinha comentado, quais foram as impressões dela. Nossa, por favor. Por favor. Pelo menos, é o que é o mínimo que eu espere. É o mínimo que eu espere. Mas, vamos começar então aqui esse podcast maravilhoso, incrível, sensacional, com notícias e amenidades, né? As pessoas sentiram muita saudade na semana passada, né? As pessoas ficaram com muita saudade. E vamos começar então aqui com renovações. Amo! Né? Porque elas ainda acontecem. Então, temos aí a renovação de A História da Minha Família para a segunda temporada. E eu estou muito feliz, poderei ver lá Madre de Líbero em La Cadeia, bambinho. Ai, vai ser tudo, finalmente nós vamos ver a cadeia, a Sarah na cadeia. Será que vai ter mais flashbacks de falso? Ah, com certeza, ele deixa mais uns áudios. Será que teve alguma outra vez que ele foi tirar fotos sensuais com um amigo dele segurando o pênis um do outro? A esperança da Vinci. Ele pode tirar fotos sensuais só ele mesmo também, a gente tá aceitando. Ah, que ele segurando o pênis do amigo. Ah, tô. Ou do irmão, né, já que o White Lotus tá aí pra liberar. É verdade, quero o resumo do episódio 4 de White Lotus. 4, não, 5, né? Menino, não viu o episódio ainda, não sei se o Ah, então não vamos não ter resumo, então não. Não, não vi. Mas vi as duas cenas que valem, que é o beijo dos meninos e o outro falando que gosta de tomar no cu, né? Olha, ah, tá, quem poderia prever? Que mais aqui? Também tivemos a renovação de Medusa para a segunda temporada. Ah, não acredito. Medusa, me abusa, deixa o seu maior prazer. É ser tua putinha. Amor. Eu tô no último episódio de Medusa, né? Antes da gente começar a gravar, que eu tava vendo o último episódio. Pô, tudo que eu não tô vendo foi renovado. Que bom. Medusa, esse grande hit. Renovade para, né, a segunda temporada. Que mais dizem aqui, menino? Vocês ficaram sabendo aí que vai ter mais um spin-off de Big Bang Theory, né? Depois do Ian Sheldon, George e Matt First Marriage, e agora vai ter um outro spin-off, né? E o spin-off vai ser, olha que interessante, vai ser o spin-off do dono da loja de quadrinhos que o Sheldon ia. Puta não. Que pariu, todos pediram essa merda. Não é possível. Olha, sinceramente, Brito, o povo, menino, tá queimando assim, dinheiro não, à toa. não assisto, nunca frequentei Big Bang, nunca vou frequentar, principalmente suas séries. Porém, acho muito mais válido ele meter 30 mil spin-off do que começar a fazer remake de uma coisa que terminou há 5 anos, entendeu? Então, assim, vamos criticar, mas vamos criticar menos do que se fosse um remake. Com certeza, mas assim, a série tinha, sei lá, 5, 6 personagens principais, eles vão fazer um spin-off do avulso, E ele já era insuportável, porque ele apareceu em Big Bang. É verdade, Leózio viu Big Bang. Eu era Big Bang, Bazinga. Engraçado, a Leoz viu Big Bang, mas não viu Young Sheldon. E eu não vi Big Bang e vi Young Sheldon. Então, eu comecei Young Sheldon, mas aí eu fui perdendo. Eu acho uma graça. Eu vi metade de Big Bang e metade de Young Sheldon ali. E eu vi... E a do quadrinista, você vai ver? Nem passar perto, pra não dar... Tem o nome, né? Saiu o nome da série, que vai ser Stuart Fails to Save the Universe. Mas ele tentando salvar a banca dele de jornal, né? Uhum. Show. É, o universo deve ser a banca dele, né? Imagina como vai ser a rotina. A rotina dele, rotina matinal, ele acordando, abrindo a banca, vendendo uma revista. E menino, pô, será que o... vai ter participação da Rosaninha Tiburcio nessa série? Ela é dona da banca, né? Olha. Ela é dona do jogo. Ai, não, mas assim, ótimo. Eu veria uma série de um cara que era dono, ainda mais de comédia, dono de uma banca. Tem, dá pra fazer um milhão de esquetes maneiras de gente ali, fofoca, esquetes? Coisas que vende na banca. É, esquetes. Gustavo Scott? Gustavo, I'm a esquete, man. Exato. Exatamente. Mas só que o que, que vai acontecer? Nada. Porque é só uma loja de quadrinho, só vai entrar nerd e só vai ter várias piadas de Bob e Ben Theory. Isso aqui, ao invés da sala lá do Leonard vai ser, e do Sheldon, vai ser no, na banca. Foda-se, já foi essa piada. Vai ser a CCXP deles, né? É, ai, que saco. Deve ser muito isso. Que bosta. Ai, ai, mas é isso, né? Então vai ter aí esse grande hit. Provavelmente veremos o piloto, né? Pra comentar. Sim. Aí. Em setembro, outubro. Porque tem um contrato. Ah, é isso. O que mais temos aqui? Menino Marcinha Gay Harden, né? E teve aí sua série. Marcinha Gay. Que tinha sua série, né? Que foi cancelada na temporada passada, né? So Help Me Todd. Arrumou um novo emprego aí e vai estar na segunda temporada do grande hit da Fox, que ninguém assistiu, mas foi renovada. Murder in a Small Town, né? Que é a série da Lana Lang, né? A série da Kristen Crook. Aí. E aí ela vai ser a prefeita da cidade. Ah, preferi Murder on the Dance Floor. Eu também. Sim, eu também. Mas ela tem cara de prefeita mesmo. Vai ser... Tem, cara de prefeita. Concordo com a senhora. O que mais a gente tem aqui? Menino, School Spirit foi renovada para terceira temporada. Oi, aí, ninguém dava nada por School Spirit. Sim, eu tava vendo aqui que a audiência da segunda temporada de School Spirit foi 196% maior do que a da primeira. Olha. Eita. Aí. Ou seja, da Nossa. Primeira, uma pessoa viu. Isso. Agora 19. Exatamente. Fiquei Falei. Feliz pelo nosso amigo Milo, né, menina? Tá aí vivendo School Spirit. É, você tava preocupado com ele, né, de ficar desempregado. Pois é. João Paulo se reio preocupado. Eu poder fazer teatro and... Spirit. Eu amei que Peyton List, né, menino, saiu de Cobra Kai e continuou empregada, graças a Deus. A Peyton List loura, né, porque tem duas Peyton List. Essa é a Peyton List loura. E tem o Dr. Peyton. Tem o Dr. Peyton. Morreu, não tem mais. Ih, spoiler. He's dead. Menino, seu Pompeu aí, essa semana tava dando várias entrevistas por causa da série nova dela, né, e semana que vem entraremos aí, né, o nosso review dessa grande série. E ela, a gata resolveu hablar, né? Ela tá hablando. E hoje, uma das coisas que ela falou foi sobre como ela ficou desconfortável fazendo a cena de sexo entre ela e o menino lá, o The Night King, esqueci o nome dele, Jorge, né? Jorge. O'Malley. Jorge O'Malley. Eu vi isso, menino. Eu vi. Também, um homem feio desse, né? Eu também ficaria desconfortável. Ela falou que chorou 100% do tempo. Eu falei, ah, Ferda, eu também choraria. Exato. Vê se ela chorou fazendo cena de sexo com o De Luca, né? Com o Derek. Não ia ficar chorando. Mas eu não entendi. Algum... Ela falou em 2025 sobre cena de sexo com o Tier Knight? Sim. Por quê? Porque ela tava aí fazendo um recap da sua carreira, né? Porque ela só fez, porque ela só fez dois trabalhos, da né? Grey's Anatomy, e agora essa senhora tá fazendo agora, né? Então... Ela fez uns filmes avulso, não fez? Ela fez Friends. Então... Uma participação especial hoje. Porra. Lembrada, né? Porra. Vai participar também da série do... Amigo, o tamanho... Vai. O tamanho da carreira dela, né? Merece ser citado Friends, porque senão não tem o que citar. Mas aí eu quero entender, ela ficou desconfortável no Tionário porque era amiga dele, porque era viado, qual que foi a... É, eu não entendi muito bem não, mas me pareceu que é porque ela era amiga dele. É que assim, ela era pra ela chorar, né? Afinal, tava no roteiro. Ó, tá aqui, ó. Tiar e eu somos grandes amigas e tivemos que fazer uma cena de sexo e ambos estávamos chorando, tá? A cena foi muito desconfortável e esquisita. Ele não queria fazer aquilo. Então, quando filmamos, foi horrível. No seu pior pesadelo... Aí, cadê? É isso. Quando foi filme, e a emissora disse que havia muita pressão. No seu pior pesadelo, você precisaria fazer a cena uma vez, mas nós tivemos que refilmar aquela merda. Eu nunca assisti a cena. Nunca vi. Não sei se foi como foi filmada, se foi coberta, como foi montada, mas eu estive totalmente em lágrimas durante toda a cena. Aquelas lágrimas são reais. Havia muitas coisas que eu não queria fazer naquela época. E uma das coisas que ela falou que não queria fazer naquela época era falar pick me, choose me, love me. Ela falou que a Storm não obrigou ela a falar, mas ela falou, cara, eu não quero falar isso. Não, eu acho que não tem nada a ver eu ficar implorando, mas aí eu fui obrigada por contrato e falei. E é o maior hit de Grey's até hoje, né? Exatamente. Até hoje. Ela, mas ela falou, a Shonda brigou porque ela sabia que isso ia pegar. Mentira, né? Uhum. Menina, a carreira dela é tão vasta assim, que aí eu fui entrar no IMDb dela, e uma das coisas que ela tá acreditada é como grande trailer, não, music video Taylor Swift Bad Blood. Bad Blood. Sim, eu amo. O auge da sua carreira, inclusive. Falou, não tem nada pra pôr, vamos pôr o clipe aí que ela tá aqui, né? As meninas de Grey são muito telosetes. A Joe também, em Arizona, né? Que tem podcast, elas vivem falando, ah, fumaram tu não sei quantas vezes, não sei o que, Tela é muito nossa amiga. Aliás, bateram 1 milhão de downloads. Olha aí, aquele programa ruim. Bateram 1 milhão de downloads aí, as ícones. E ela também falou um pouco sobre a questão de como ela bateu o pé pra ganhar um salário legal, você ter o mesmo salário do Patrick Dempsey. Amigo, mas olha a carreira do Patrick Dempsey, né? Ele fez mais dois filmes que você, mas foda-se. Não, ele era o rei dos anos 80, né, gente? É, pois é. É, o homem mais sexy de 2024, né? Que ódio! O cara, o que era o rei dos anos 80, é o cara mais sexy de 2024. Olha... Sinceramente, hein? Tá difícil pros homens. Ai, meu Deus do céu. Menino, pra quem gosta aí, o público, né, Amanda? É esse público, Casa de Davi foi renovada pra segunda temporada pelo Prime Video. Menino, tá todo mundo me recomendando essa série. Gente. Casa de Davi Brito? Se tem uma história que eu já ouvi 1 bilhão de vezes na minha vida, foi a história de Davi. Eu não preciso ver uma série. Ah, mas tá muito igual a Bíblia. Pior ainda, porque eu já li várias vezes. Não preciso mais, gente. Obrigado. É igual o povo que surta muito com The Chosen, né, menino? Que é um grande hit aí entre as pessoas, exatamente. Né? Exatamente. Tenho toda uma hype de The Chosen que eu não consigo entender. E não quero entender, também não vou ver. Gente, e essa temporada do The Chosen agora vai ser toda no cinema, né? Ah, é? Mais um motivo ainda pra não ver. Que essa temporada vai ser uma temporada inteira que se passa na última ceia, né? Então, sucesso demais. Puta merda. É o quê? 24 horas? Tipo, uma hora. Cada episódio é uma hora da ceia. E aí vão ter 3 filmes, né? Fazendo a última eu ceia. Amo. Falta só 100 plano sequência também. Pega todas as hypes de um jeito só. Cada só. Né? Ai, grande The Chosen aí. Aí Davi vai ser renovada pra quê? Aí vai ser o quê? Salomão. Não entendi. Como... Não, deve ser agora ele virar rei, né? Que eu não sei até onde a série vai. Vai ser sob o ponto de vista de Golias. Ah, adoro! De cima, a série. Adoro! Todo mundo igual formiguinha assim embaixo, né? Ele gigante, aí todo mundo... As pecinhas de Lego. Amei. Menino, hoje saiu aí o trailer, né? Da sexta temporada de Handmaid's Tale, né? Finalmente, a estreia agora no dia 10 de abril. E eu confesso que o trailer muito movimentado, muita ação. Fiquei impressionado. Só que eu fiquei muito confuso. Assim, eu vou rever os dois últimos episódios antes de começar a temporada nova, porque já tem 50 anos que eu assisti e não lembro de nada. Exceto o Juni e a menina lá no trem. Porque agora a Serena tá casada com o comandante Dúbio também, e que vai ser a pica grossa de não sei o quê. E aí Junho e o marido bunda mole dela estão em Gilead dando faca pra gente maid. Eu fiquei assim meio... Sim. O que está acontecendo? What's going on? What's happening? Né? A gente maid agora tem Gilead. Tem Gilead? As travestis tudo como? Tudo armada. Porra. Né? Janino no puteiro? Aí eu fiquei, gente... essa semana, menino, o Apple confirmou aí. Agora tá confirmado. Tá confirmado. Primeiro foi o Jason Sudeikis que confirmou, e depois a Apple confirmou na sequência que vai ter a quarta temporada de Ted Lasso. Olha aí. Olha, todos os Lassers. E que dessa vez o Ted vai dirigir um time de futebol feminino. Futebol feminino. O primeiro episódio vai se passar no Kansas, né, onde ele vive. E depois a série volta pro Reino Unido, e também já confirmaram aí a gloriosa Rebequinha, né? O menino lá, Roy Kent, também. Então já tá todo mundo aí meio que confirmado pra próxima temporada. Confirmaram o Nate? Não confirmaram o Nate. Personagem bom, querido, né? Amado por todos. Amade. Mas não tá confirmado aí. O que mais a gente tem aqui? Menino, o Oscar confirmou aí que o Conan O'Brien, que foi apresentador do Oscar desse ano, vai ser o apresentador do Oscar ano que vem, né? E a menina lá, Nick alguma coisa, esqueci o nome dela, Nick Carter? Não é Nick Carter não, tá, gente? É Nick alguma coisa. Nick Glazer, lembrei. Que apresentou o Globo de Ouro, vai apresentar o Globo de Ouro também ano que vem, né? O pessoal não quer problema. Repetir, repete essa porra aí, tá tudo certo. Ah, fez sucesso, repete. A gente tem time que tá ganhando o nosso match. É isso. Por falar em falta de sucesso, né, menino? Opa. Sex Life of College Girls cancelada após 3 temporadas aí. Aê, todo mundo pediu. Porra. Obrigada. Se fosse na segunda, a gente tava tristão, mas depois dessa aí, né? É, menino? Pois é. Essa realmente foi aquele adeus lento. Poderia ter sido em 5 episódios. Mas, enfim, foi com Deus. Mas o criador da série disse que está procurando uma nova casa pra série, né? Ah, procura bem, viu, querido? Uma nova casa. E ele falou que o final da série, da temporada ser fechado, ele falou que foi sem querer, não foi proposital. Ah, foi. Não foi uma cena que você gravou na última hora ali correndo, que você botou do nada a Kimberly chegando no teatro, vendo a amiga emocionada. Ele falou que ela só queria que ela estivesse em paz. Foi, gravou uma cena dela se abraçando no quarto, dizendo, ai, faz tudo, adoro ser sua amiga, não sei o que, tipo, bem natural mesmo. Ninguém desconfiou. Ai, eu amo. Mas se Sex Life foi cancelada aí na terceira temporada, quem vai pra terceira temporada é Tulsa King, né? Série aí do Stallone pro Paramount Plus. Foi renovada pra terceira temporada. Então, bom pra quem gosta. Stallone aí trabalhando, né? Porque todo mundo precisa manter aí as coisas, né? Como é que é? As aposentadorias, né? Hoje em dia tá difícil. Você vê, né? Tá brabo. Ele está alone, mas no palco que o público construiu, ele sai do primeiro lugar. Socorro! Ai, Leonardo, o que, que eu faço com você? Não, Leonardo. Pelo amor de Deus, não. Menino, nova série aí da nossa querida Megan Faye, né? De Bold Type, né? Chamada Sirens, ganhou data de estreia, né? Vai ser no dia 22 de maio, essa série que tem a Megan Faye, a Julianne Moore e a Millie Alcock, né, aí do House of the Dragon. E o que que acontece? Essa minissérie, né, vai ser uma minissérie em 5 episódios, já gostei muito disso, vai ser uma minissérie de 5 episódios. Que Julianne Moore é uma grande empresária, uma socialite, que desenvolve uma relação meio bizarra com a personagem da Millie Alcock, que é assistente dela, e a irmã dela, que é a Megan Faye, vai tentar se infiltrar no meio de um evento que vai acontecer para entender o que, que é esse relacionamento esquisito que a irmã dela tem com essa socialite, né? E tudo vai se passar no fim de semana, obviamente vai ter um assassinato, um mistério e por aí vai. Ou seja, o The White Couple, né? De novo. Mais uma vez, outra vez. Né? E tem até aqui as fotinhas, né? Eles botaram umas fotinhas. Vou mostrar pra você as fotinhas do, das primeiras imagens do elenco da série. Música de espera. Quando... Deixa eu aumentar a telinha. A tela do TV no meio desse povo. Cadê? Né? Juliane Moore aqui, ó. Como rica. Grande hit. Juliane Moore. E aqui Suta com cara de acabado, ó, roqueira. He was a boy, she was a girl. Olha aí, Evelyn. Skater boy. Emilia Alcock, né? Nossa Rhaenyra. Como Simone, ó. Emilia Alcock como Simone. Caraca, lembra de Casa do Dragão? Menino, ano que vem tem, né? Porra! Ai, que ódio. Tenho, mas esse ano tem o Cavaleiro dos Sete Reinos. Ah, que, é, vamos lá, né? Eu vou, não vou falar quem pediu isso, mas eu mesmo vou acabar vendo isso mesmo. E a série do Jon Snow, cadê? Essa? Porra, isso aí eu não vejo não, amor. Isso aí eu não vejo não. Quer dizer, só o que essa eu tenho, sou obrigada por contrato. Ficou com Deus. Essa ficou com Deus. Graças a Deus. Menino, falamos aí algumas semanas, né, que 911 ia ganhar o seu segundo spin-off, né? O Lone Star foi cancelado, porque a Fox cancelou o 911, aí a ABC levou pra lá, né? E aí acabou que a Fox cancelou o Lone Star, mas agora esse ano a gente vai ter o 91 Nashville, né? Que vai ser a nova série. E confirmaram aí quem vai ser o protagonista dessa nova série, que vai ser ninguém mais, ninguém menos do que Chris O'Donnell, né? Olha aí! Vai ser aí o protagonista dessa série, né? E ele é, vai ser o Capitão Don Sharp. E ele é descrito como um robusto capitão dos bombeiros, praticante de rodeio, que comanda o quartel mais movimentado de Nashville ao lado do filho. Gente. Ele é um marido dedicado, um homem de família, mas que tem segredos obscuros. Adorei praticante de rodeio, né? Em festa de peão, também tô no meio. É o Brokeback Mountain aí, né? Voltando mais uma vez. Alô, eu vou galera ver. Do cowboy. Alô, galera de peão. Quem gosta de rodeio, bate logo com a mão. Eu também vou ver também, né? Porque eu tô aí. Menino, pela... por falar é nisso, 9-1 voltou, né? Fiquei Sim. sabendo. Algum desenvolvimento de viadagem? Porque eu sei que Buck terminou com um homem e nunca mais, né? E Ed foi embora, né? E aí? Voltou a ser hétero. Tá igual não, ele tá bi, mas sozinho, né? Tá igual a nossa festinha. Né? Tá aí sozinho, mas ainda temos mais alguns episódios até a temporada acabar, né? Então nunca se sabe. Menina, essa semana também quem deu a entrevista aí, né? Quem deu muitas entrevistas também foi Jonathan Majors, né? Jonathan Majors deu uma entrevista aí pra Rolling Stone. E num dos tópicos da entrevista ele tava falando que ele queria voltar pra Marvel, né? Queria que a Marvel trouxesse aí o grande o boleto caiu, né? Olha aí. Mas que tem também nessa revista aí um áudio aonde ele assume que agrediu a namorada mesmo em 2022. Tem um áudio aí, na revista? É, a transcrição do áudio, né? Aí, e aí tá aqui assim, abre aspas. Estou envergonhado de ter. Eu nunca fui agressivo com uma mulher antes. Nunca agredi uma mulher. Agredi você. Aí a namorada fala, você me estrangulou e me empurrou contra o carro. E aí ela fala, todas essas coisas estão em agredir sim. E aí ele responde, isso nunca aconteceu comigo. Cara, é o mesmo papo de sempre. Toda vez que um famoso, que fica provado que um famoso bateu na mulher, é o mesmo papo de, ah, eu nunca fiz isso, eu não sou agressivo, foi uma situação, ela me botou maluco, lá, lá, lá, lá. Ai, gente, sabe? Cansado, exausto. E ele se casou essa semana, né? Ah, é? Aham, se casou essa semana com a Megan Good. Olha aí. Espero estimas melhoras, amiga. É. Porque, olha... Boa sorte com essa querida aí. Eita. É. Mas a Megan Good tem umas atitudes meio controversas, assim, né? Ela... As pessoas têm uns pezinhos atrás com ela. É, ela é a protagonista daquela série do Prime Video que agora também acabou, né? Que é o Harlem. Não. É, a protagonista dessa série. O que mais a gente tem aqui? Menino! A Lionsgate aparentemente cancelou os Jogos Mortais 11, né? Cancelou. Não acredito. Porra. Cancelou, menino. Esse sucesso instantâneo, acredito. Tu acredita? Dig Soul deve estar arrasado. Porra, deve estar morto, né? Deve estar em pedaços. Amo. Mas, é. Ai, que ódio. Aí, cancelaram aí, né? Segundo um insider, o insider falou que, menino, tem nada aí não, que esse filme tá 100% morte. Meu Deus, graças a ficou, Deus. Ficou com Deus. O tá? Que mais a gente tem aqui, menino? Perguntaram aí pro Regé Jean PG, né? O menino lá do Bridgerton, né? Que ele saiu da série achando que ia ter uma grande carreira, né? De ator e aí. E aí perguntaram pra ele se ele voltaria, né, menino? E aí ele falou que ele fica muito satisfeito de ter feito parte, muito feliz de apoiar as pessoas que estão lá. E é isso. Um beijo no coração. Nossa, mas você vê que esse homem realmente ficou traumatizado com essa série, né? Porque ele não fez nada depois, praticamente. Fez Dungeons and Dragons, nada mais, e mesmo assim não tá aceitando voltar pelos boletos. Exato. Ele falou. É isso, né, gente? O que passou, passou, não volta mais. Ele falou assim, gosto muito de todo mundo envolvido em Bridgerton, se precisarem de alguma coisa, espero que consigam. É isso, se precisarem de mim, não precisem. É isso aí, olha, parabéns, amigo. Ai, ai. Menino, a roteirista Jenna Ortega, né, mandou avisar aí que já estão escrevendo os roteiros da terceira temporada de Wandinha, né? Gente, até esqueci disso. É, foi renovada, né? E agora começou a gravar. Tá bom. Vou anotar aqui. Não, já vai estrear agora a segunda temporada. Agora. Acho que é outubro, né? Mas já estão escrevendo a terceira temporada. Ah, tá. Pensei que já tava começando a gravar a terceira temporada. Não, porque ela tem que ter terminado de gravar pra escrever os roteiros, né? Exatamente. Esqueci dessa parte que ela joga nas 11. Ai, gente, a nossa roteirista, né? Roteirista Jenna Ortega. Roteirinha. A maior do Brasil. Mas é isso, né, menino? Menino, a gente chegou a falar que teve um contragolpe do contragolpe do contragolpe no, na história da família de Gugu? Da família de Cucu? Não! Gente, a família do Gugu virou BBB? Virou contragolpe. É. Só que bom, né? O homem eu vou colocar a Aline e a Dani. O homem entrou na justiça, né? Que ótimo. Birimbau seu cu. Ai, gente, nosso BBB é tão melhor. Que ele tinha entrado na justiça pra exumar o corpo de Cucu, né? Porque ele, por causa do DNA, que deu errado. E que ele acha que o Gugu é filho de sua própria tia, não de sua mãe, né? E tal. Só que aí, dessa vez... A família de Gugu decidiu... Contra-processar ele. Contra-processar ele num processo de nada mais, nada menos do que 100 milhões de reais. Nem ele dando muito cucu, ele consegue pagar essa grana. Gugu. Exato. E digo mais, da onde ele tirou essa história de filho da tia, que não é filho da mãe... Porra, é essa, gente. É, então, basicamente o que Gu filho fez é que assim, ele aceitou fazer o DNA com. Gugão, né? Como você disse. Isso, Gugão aceitou fazer o DNA com os supostos pais de Cucu. E aí, quando deu negativo, ele falou assim: tá errado isso aí. Eu acho que Cucu não era filho dos pais biológicos dele. E sim desses outros aqui. Mas assim, então, ele acordou refazer. De manhã e falou assim: eu acho que não é, filho. Ele tava desesperado. Né? Falou, vamos exumar o corpo, é o que ele sempre quis, né? Que a família tava contra. Aí a família falou, ah é? Mas você tinha aceitado e ia parar de com essa história de exumar o corpo. Então vamos fazer você pagar uma baba pra gente, Gugão. Exatamente. Não, gente, vamos lá. Aí vamos dizer que o Gugão esteja errado. Supostamente. Eu acho que ele vai estar, né? E aí ele faz todo esse carnaval, tira Gugu, Cucu, faz o exame de DNA, dá negativo, ele faz o que com aquela cara feia dele? Amiga, e assim, eu queria perguntar pro Zanon, que é nosso biólogo de plantão, se é possível fazer um DNA com alguma coisa dos restos mortais de Cucu a essa altura, porque assim, faz muito tempo. Dá, menino, no osso dá. Ué, que maria. Ah, tem cabelo ali também, né? Tem tudo ali. Ó, eu tô aqui vendo uma matéria de 5 dias atrás dizendo que a família de Cucu, ela nega que pediu, fez, entrou com uma ação pedindo 100 milhões de reais. Ah, que pena, seria lindo. Icônico demais. Diz que o segredo tá concorrendo em Segredos de Justiça. E as gêmeas da Porsche se pronunciaram? Menina, não, elas estão ali silenciadas, basiquinhas, assim. Então, silenciadas. Esse produto, ele tem que pagar 100 milhões que ele não vai ter, né? Você não pensa assim. Como a Amanda disse, vai ter que dar muito cucu. Menino, eu fico, sabe o que eu penso? Às vezes você tá lá, né? Você xinga as pessoas no Twitter, né? E aí elas vão lá e falam, ah, vou te processar. Eu fico pensando, se alguém já me processar e falar, você tem que me pagar 50 mil reais. Eu vou falar, ok, ai, gato, não tenho. E aí? Como que eu pago? Menino, mas vou te contar uma fofoca aí literária. E foi tipo isso. Acusaram um autor de plágio. Porque supostamente o livro dele seria todo baseado num mangá BL, né? Mangá coreano. Eu tô falando um caso fictício, assim, né, gente? Não sei de nada. Ok. Alegre. E aí, falaram que uma mulher advogada desse autor começou a entrar em contato com todo mundo que tava falando disso no Twitter, ameaçando as pessoas de processinho. Mas, gente, mas até os ADM da gloriosa Gralha Renata, né, tava ameaçando as pessoas no Twitter também, né? É que tá sofrendo xenofobia, né, amigo? É, por ser chamada de Gralha, né? Exato. Pomba suja, né? Eu amei esse plot que pegaram uma barra com o Guilherme, que é pernambucano, se não me engano, a Aline, que é baiana, e falaram assim... E Vinícius, que é baiano também. Exato. Estão praticando xenofobia com a Eva e a H, Renata. Xenofobia. Amigo, você pode chamar ela também de pomba suja, né? Você também é nordestino. Amigo, mas eu não conhecia esse pomba suja como chata, não. Pra mim era você tá suja mesmo, achei bom. Mas até o glorioso César Black, né? E depois também Pisani também falaram que pomba suja é só pessoas que não são confiáveis. Aí as duas estão fazendo um grande mousse, né? Ah, sabe uma gíria que eu queria ver? Aquela presa na temporada passada, né? Que eles ficaram lá tentando falar que era gordofobia. Mas esse BBB é tão bosta que nem isso viraliza, né? Sabe uma gíria que eu queria ver no BBB popularizada que minha avó falava, né? É cocô rasteiro. Cocô rasteiro é muito bom. Ah, eu achava muito... Porque cocô usam muito para realmente a perseguida, né? E aí ficava falando das menininhas, né? Mais dada da cidade, é tudo um bando de cocô rasteiro. Mas aí se falar isso, as torcidas vão ficar como, né? Eu queria que tivesse alguém que nem a Lola entrasse lá e chamasse as moedas de putinha. De putinha. Mas o que é cocô seria... rasteiro? Tô querendo entender. Então, cocô é a BCT, né? BCTinha. Uhum. Rasteiro é que tá arrastando, tá no, na chão, assim. Então é que a pessoa tá usando bastante. Cocô. Mas podia chamar de rameira arrebatada. Mesmo, né? Porque cocô galinha, né? E Rafinha cocô, né? Então é os grandes lábios estão arrastando no chão. Entendi. Isso. Mas caso eu chamasse alguém de cocô rasteiro no Big Brother e questionasse, eu ia dizer que significa linda. Que cobra, né? Fácil, né? É, exato. Muito até bonita. Até rasteira, né? Realmente, né? Acho que traz bastante. Mas vocês iam me defender, que eu ia dizer, ah, gente, a cultura regional dele, o menino mais baiano que a gente conhece. Ah, não, o Zanon falou que vai me contratar como social media dele quando ele for pro Big Brother. Olha aí. E Edu, já falei, tem carta branca pra xingar quem ele quiser. Nossa, mas você sabe que você, se você não sair cancelado, Edu vai garantir que você saia só pelo trabalho da DM. Mas é isso, gente, o que importa é marcar, porque depois eu faço um vídeo cantando Dilúvio. E aí eu volto com o meu comeback, assim, de ser marcado pela edição. Vamos. E a gente sabe que a gente vai atrair as pessoas também. Amigo, eu tenho carisma, diferente dessas duas gralhas com essa voz chata aí. Olha a xenofobia, garoto. Olha, gíria regional não pode. Mas o Zanon é nordestino. Eu sou. É viado, né? Eu sou do Nordeste, a minha família é do Nordeste da Itália. Mas o Leózio tá validando aqui porque ele é baiano. Ah, agora serve, né? Pra mim sempre serviu, pra mim você sempre foi baiano. As pessoas que ficam dizendo que você não é baiano, mas pra mim você é baiano desde que eu te conheci. Muito bem. Afinal, segundo a Amanda, né? Achava que eu era um negão baianão, assim. Ah, se a Cláudia Leite é baiana e nasceu no Rio, por que não? Olha aí. Ah, nega, a Cláudia Leite é do Rio? Nasceu, ela é de São Gonçalo, viado. São Gonçalo? Mas ela morou, ela morou na Bahia. É, ela foi pra lá com, sei lá, meses pra Bahia. Mas ela não é baiana? Amigo, mas olha só, ela já não tem, ela não é baiana, ela não é nega, ela não é do axé, porque ela não era do axé quando ela começou a carreira dela. Então, assim, o que que tá acontecendo com essa mulher? É várias personalidades, é só mau caratismo mesmo, não sei. É, eu acho que é a Larissa. Ai, deixa eu botar uma barra minha também, meu professor de fitness vai sair, né? Ah, tô bem triste ver aquele gostoso. Você nem mamou, né, amigo? Nossa, menina, que tristeza. Quem sabe agora que é mais meu professor, né? É, olha. Libera a bomba. Aí, oportunidades. Pode ser que o cara que vai substituir, ele é muito fã de Cláudia Milk. Ai, gente, imagina ele passar só a música da Milk pra dançar lá, vou querer morrer. Zanon chega da aula só no balance. Balancinho. Corda do caranguejo, né? Badinho de gelo. Ai, tudo que ela quer era uma taça de champanhe no balde. A corda do Yeshua, né? Que agora é que ela canta, né? Olha aí. Quero ver o que que você vai cantar, Zanon. E quando você colocar seu videozinho lá no Instagram, o que que o senhor vai cantar? Ele vai cantar como Zaqueu, eu quero sumir. Eu vou cantar em homenagem a série que você vai assistir, que foi renovada, eu vou cantar. Se o Espírito de Deus em nome em mim, eu danço como rei Davi. Eu vou usar a coreografia da Anitta. Ah, mas se a segunda temporada tivesse Zanon dançando essa música, com certeza haveria a série inteira. A primeira. Segunda temporada de Casa de Davi? Sim. E aí na segunda temporada, apenas por essa cena. Seria o Boy. E o Davi Brito comigo atuando, dançando música. Eu não vejo mais né? Porque, tipo, o Davi Brito é dançarino profissional, né? Como você pode perceber no TikTok. Uhum. Ele faz até efeitos especiais, né? Explode chuveiro e tudo. Ai, que ótimo! Ai, gente, eu gosto de acompanhar Chico Barney, porque às vezes ele fala, Davi é um personagem que você tem que acompanhar o pós, que é muito maravilhoso o que o Scream faz. E é, a gente não acreditou no potencial dele na época. Hoje em dia ele entrega muito mais. O vídeo dele mostrando o material escolar dele pra faculdade, pra mim, é... Puta, é o auge. Esse aí é um dos mais geniais. É muito bom. Mas eu acho até fofo, porque eu acho que ele é meio inocente em umas coisas, sei lá. Será, ele tá enganado. Ele levou, ele falou que comprou régua pra poder usar esquadro. Esquadro pra usar na aula de artes. Porra, na faculdade de direito, caralho. Eu não vi o vídeo, eu só vi um negócio. Tu não viu o vídeo, é muito bom, é muito icônico. Ele com os materialzinhos dele, parece que é um material que ele tá indo pro ginásio. Exatamente. E ele tá indo pra faculdade de direito. Tipo, Davi Brito, surreal. Faculdade. Mas assim, eu tenho uma certa desconfiança dessa inocência dele. Não sei se ele é realmente inocente. Não é, não. Se ele não se é faz. Nada inocente, não, amiga. Ele pra não... ter, viu mesmo. Ah, tá aqui, ó. Achei o vídeo, vou passar pra Zanon ver. Passar aqui pra Zanon, cadê? A cena da Batgirl, ia te mandar agora. Acabei de ver no site X. Ia te mandar agora, amiga. Agora. Vamos lá. Tá preparado, Zanon? Ah, você vai por aqui? Não. Voltar, né? Pro óculos, peraí, calma aí, deixa eu pôr o óculos, senão eu tô enxergando. Tá, eu comprei então. Velho, vai. Então, só um comentário. Eu odeio essa legenda que é uma palavra por vez, que não dá pra ler. Ah, é horrível. Acessibilidade, foda-se, né? Sim, foda-se. Ah, normal, né? Pior isso, só a legenda que o acento fica com a letra diferente do resto, e o povo acha lindo. Sim, fica piquitita. Uhum. É, vamos lá. Falei pra vocês que começaram minha faculdade em 24. Como é tudo novo pra mim, um novo ciclo da minha vida, eu comprei, claro, uma mochila pra começar, né? Eu comprei aqui também meu caderno, né? Porque eu não escrevi esse caderno. Eu comprei aqui lápis, caneta e borracha, tem que ver se de lápis também, mas eu comprei. Comprei também muita caneta, é porque não tem diferença dessa de lápis, né? Não sei como é que vai ser. Comprei um diário para anotar minhas anotações. Eu não usei essa quantidade de caneta em 4 anos de faculdade. Comprei também alguns clipes aqui, né, para colocar os trabalhos, né? Alguns clipes para colocar os trabalhos. Pessoa de arte. Na régua. Comprei aqui aquele. Piloto de quadro. Piloto, comprei o piloto também, porque vai de professor, para Davi vir aqui na frente do quadro aqui, é o meu piloto já, professor. Ah, ele vai tirar o piloto próprio. É, também comprei a tesoura, caso precise cortar alguma coisa. Tesoura. Comprei já meu kit completo, também as pastinhas também para guardar, né, do meu trabalho, alguma coisa, algum papel. Só que ela mostrou. Né? Então já tô com o meu kit completo aqui da faculdade. Também comprei uma calculadora. Né? Calculadora, pô. Né? Porra, mano. E é isso, galera. Celular, cara. Também aqui também. Não podemos esquecer, comprei borrachas extras. Muita borracha extras. E também aqui pra botar minhas canetas, né? Pra deixar ali em cima da mesa, tudo mundo se organizar. Em cima da mesa da faculdade. 24. E faculdade tá assim, valeu? Não vi um código penal, mas caneta. É. Não vai tem o vademeco, né? Porra, gente, muito bom. Não tem o vademeco, mas tem régua pra ele poder desenhar na aula de arte. E uma calculadora em 2025, que ninguém tem celular hoje em dia, né? E uma tesoura sem ponta, né? Pra ele fazer a arte. Ai, gente, não. Davi Brito. Sinceramente, Brito. Davi Brito. Sinceramente, Brito. Menina, e Pede Chinesa já terminaram as gravações pra ele poder fazer a facul? Foi engavetada pela Warner. Ah, não acredito. Um absurdo. É porque Gil não pode fazer, né? Que foi fazer Beleza Fatal. Junto com o filme da Batgirl. Então... Menino, não sei se vocês já comentaram, já que tá na parte de coisinha de. Tu sempre falou do Power Ranger que vai ser a série. Ah, então pensando, né? Mas eu gosto da notícia, falaram assim, gente, vai sair uma série live action do Power Rangers. Aí eu olhei. Como se nunca tivesse sido, né? É. No caso todo assim. Foi. Power Rangers. Tá Luciano Guaraldo indo todo ano na Power Morph, com conhecer os atores, reconhecer, reencontrar. Exato. Conhecer os mesmos atores todos os anos. Os atores já estão assim, ai, bicha, toda hora você, todo Mas ano. Mas os atores já conhecem ele mesmo. Conhecem ele. Sim, ah, é? Falou, porra, você de novo, viado, sai daqui. Caraca, tu gasta dinheiro pra gente, bicho. Ele gosta do filme que saiu? Acho que não muito, acho que ele é mais sério. Então não. Eu acho que os atores do filme nem fazem Power Morph. Não, é só os fudidos mesmo. Mas também, na verdade, quem só a única famosa é a Naomi, né? O resto. Que isso, amigo? Tinha o Sherry Coke e Power Rangers. Sherry Coke de Grey's. Ah, verdade! Sherry Coke beijou o próprio irmão dela, fez o White Lotus na vida real, né? Sherry Coke de Grey's? Meu Deus. Alexi Grey. No filme do Power Ranger? Não, na série. Eu tô falando do filme, menino. Não! Não, mas na série tem os famosos de Power Ranger. Tem, Sherry Coke. Sherry Coke. No filme tem um grande famoso, o Darren, né? Como é o nome dele? O Chris? Stranger Things. Não, Darren Cook. Que? Todo mundo. O menino de Stranger Things, o irmão da Max. O Dacre. Isso. O Dacre tá nesse último filme. Dacre. Oi, Dona Paola. Ah, já ouvi você. Oi, Dona Paola. Dona Paola. Fofa, manda um beijo pra ela. Ela só fala com você, ela só gosta de você. Eu amo. Não, não tá errado, não tá errado. Fala que eu amo ela muito. Ai, mãe, não aceita esse cara aqui. Tá com problema o controle. Não, mexa aí, você vai desligar tudo, fia. Nossa, eu sou gênio. É gênio, aí agora pra eu ligar essa porra vai demorar 30 anos. Não, tá todo mundo ouvindo. Ele fala, é assim. Agora chegou meu irmão, virou um circo, meu pai. Opa! Na residência dos agentes. Eu amo. Vocês viram o imbecil do campo, aquele fofoqueiro falando mal da Fernanda Torres? Habilidades. Felipe Campos. Livre quem? Do Qual é a Música? O Pablo do Campo. É, falando mal dela? É, ele é muito desagradável. Fazer do Cooper e que passou um fã e quis tirar foto e ela não quis. Ela não olhou pra cara do coisa pra tirar foto, que o sucesso subiu na cabeça. Ah, é. Direito dela. Fala pra dona Paola que é direito dela. Ela tá correta. Mas falou, é direito dela que ela tá correta. Eu faria o mesmo, inclusive. Eu já sei. Minha mãe trouxe uma notícia pra você. Eu amei! Nossa correspondente. Amo. Eu amei. Agora minha mãe mexe no ventilador, eu não consigo desligar essa merda no momento que acabou. Obrigado. E o controle, cadê o controle, menino? Tô aqui tentando, mas tá com problema no controle. Igual eu falei lá, você não passou sabe. Menino, a gente só fala das coisas aumentando, né? Então vamos falar quando as coisas diminuem, né? O Mercado Livre anunciou que vai diminuir aí o valor do Meli Plus, né? Que tava R$27,99 e agora ele vai ser R$24,90. Sucesso! Parabéns, Mercado Livre. E vai tirar alguma coisa ou ainda vai ter Disney? Não, continua tudo. Oh. Disney Plus, anúncios. Muito o 30% bem. Nos outros streamings, frete grátis, sucesso demais. Né? Enquanto isso, o WoW, né, dobrou a assinatura, fez sabendo. É verdade, amiga. É, disse que era 150 anual, agora vai ser 299. Menina, eu não sei, eu tô pagando lá, eu nem olho o cartão de crédito, porque senão eu vou cancelar. Então, mas você lá. Paga anual ou mensal? Ou eu não lembro. O streaming de Drag Race. Eu acho que eu pago mensal. Quem aumentou também foi o Prime, né? Aumentou bem, inclusive. Aumentou bem, eu descontou meu anual aqui e eu falei, meu Deus. Mas eu achei que só ia ter o um negócio do sem anúncio, ia manter o mesmo. Não, e melhor, eu paguei essa renovação do anual e o meu plano a partir de abril vai ser o com anúncios, né? Ah, que delícia! Parabéns a todos os envolvidos. Isso é tudo pra financiar a Roda do Tempo, mano. Ah, então tá e Senhor dos Anéis. Nunca errou. Senhor dos Anéis. E vai sair a. Vai ter a série do coisa, né? Do. Capa preta, capa cortada, né? Não, a corta asa vai ter e vai ai, ter todo depois, dia. Né? E vai toda dar hora, né, gente? Qual que é aquela série do jogo do videogame lá do Kratos? Esqueci o nome. Agora de volta. Vai ter a série dele também, né? Menino, cadê aquela que. Como é o nome? Cavill. Tá tanto dinheiro. Inventou o Sajuar Hemer. Não, ele falou que ia fazer uma nova série de videogame. Ah, vem aí. Mas vai ser da Prime também? Não sei. Vai. Tudo do Prime, né? Tudo que ninguém assiste do Prime deve falar. Vocês pagarem um anual. Deve ter um monte de nerd punheteiro por trás do conteúdo da Prime. Fazer esses negócios de videogame. Mas eles estão pagando um anual? Isso que é importante. Porque, assim, mas com anúncio ou sem anúncio, anual? Ah, amigo. Na verdade, tanto faz agora, né? Porque você pagou aí um dinheirão pra ser com anúncio. Exato. Se eu quiser, vai ter que pagar mais R$10 por mês pra não ter anúncio. Ah, veja bem. Eu vou te falar que eu tô com a Disney aqui emprestada, porque né, tô passando por esse momento difícil. E aí é a Disney com anúncio, não tá me atrapalhando em nada. Tipo, tem quatro anúncios. Não atrapalha não, menina. É bom que você dá pra tomar uma água, faz um negócio. Exato. Olha o celular. Come um biscoito, negócio. E tem vezes que eles esquecem de botar o anúncio, tem a bolinha do anúncio, mas não entra. Sucesso eu demais. Amo. Ah, gente, não. Por favor, quem tá falando aí, ah, não, porque eu não quero anúncio vida, pode fazer. Menino, pra gente encerrar aqui as amenidades, vamos trazer mundo da música, né, que a gente sabe que tem muita gente que gosta de música aqui no Gade, porque a gloriosa Billboard aí fez uma lista das 100 maiores artistas femininas do século XXI, né, fez aí uma listinha, e nossa, aí né? Do centésimo até o vigésimo, primeiro, eu vou dar apenas highlights, tá bom? Tá. Que a gente tem. E a gente tem aqui no centésimo lugar que me chamou muito a atenção, porque isso é muito velho e era muito ruim, que é Danit Kane. Vocês lembram de uma banda feminina chamada Danit Kane, que era muito ruim, com as Loura Vulsa? Tem que ser Érica, então, nesse momento. Que ela que aí tem Fifth Harmony, na posição 97. Puta! Né? Essa eu conheço. Já, mas que... Aí, menino, Toni Braxton, na posição 94, né? Unbreak My Heart. A Hayley Williams, do Paramore, na posição 91. A Hayley Williams, do Paramore, né? Ficou atrás, menino, da Bebê Racha, que ficou na 90, tá? Gente, que neném não. Atrás da Bebê Racha. E o que mais me impressiona, que ela ficou atrás da gloriosa, da famosa Michelle Branch, que ficou na posição 83. Eu amo, Michelinha tava ouvindo um dia desse You Get Me dela. Tá? Não conheço, mas... Beleza. E o pior, ficou atrás de Ashley Simpson na posição 78. Porra, mas aí sim, né? Grande no Pieces of Me. É isso aí. Aliás, Ashley... tá pouco pra ela. Achei que ia lançar Ashley Tisdale, tava até emocionado. Que Ashley porra, Simpson, que, inclusive, ficou à frente de Chapéu Roa, que ficou no, na posição 80. Tá bom. Nem deveria estar aí, linda. Não fala da minha Chapéu. Você deveria enaltecer a mulher sapatão, cantora de músicas burras. E à frente, ó, de Chapéu Roa, de Ashley Simpson, de Jordan Sparks, tá Hilary Duff na posição 73, tá? Amo! Let the rain fall down. Fall down in my dreams. Eu tava ouvindo hoje essa música, não tava ouvindo. Ah, o hino também. So Yesterday eu vi. So Yesterday também eu vi. Sucesso demais. E, menino, e Gazaleia, né, na posição 70, ficou na frente de Hilary Duff, de Chapéu Roa, de Ashley Simpson. Aí não, né? Aí não. De Toni Braxton. Porra. Menino, Whitney Houston ficou só na posição 69, né? Uma ótima posição, mas não pra Whitney Houston, gente. Menino, é Whitney Houston ficou atrás da Jessica Simpson, que ficou na posição 65. Meu Deus. These Woods Are Made For Walking. Eu, lá quando a gente viajou, eu mostrei pro Darlan e pra Amanda o clipe de These Woods Are Made For Walking. Sim. E eles quase cagaram sangue. Quase morri. Olha, sobrevivi. Exatamente. Menino, Ellie Goulding ficou aí na posição 62, né? Love Me Like You Do. Maravilhoso. Demi Lovato, né? Demi Lovato ficou na posição 52, né? Achei até que ficou longe. Mas ficou atrás de Camila Cabello, que tá na posição 51. Ai, Maria, que ódio. Tá? E Sabrina Carpenter ficou na posição 50. Tá. Ai, sim, gente, é. eu amo que eu vi no Twitter essa semana que falaram que a Sabrina Carpenter é MC Pipoquinha deles. Sim! Sim, eu amei. Que todo menina, show tá uma posição. É, todo show ela faz, no Bad Cham, na outra lá no Avenida Paria, maravilhosa. As Pussycat Dolls ficaram na posição 49, tá? Divas. Celine Dion, menino, ficou na posição 48 só, tá? Sim. Porra, para ali, para pau a pau com o Busquets Dolls, amei. Pau a pau com o Busquets Dolls. Essa Shakira. Lista tá tipo o menino que comentou, né? Ah, os maiores papéis da vida de Giovanna Antonelli e Camila Pitanga. E Camila Queiroz, né? Tem mais aqui mesmo? Shakira ficou na posição 45, tá? Shakira. Emily, do Evanescence, ficou na posição 39, tá? Madonna na posição 36, tá? Selena Gomez na posição 30. Gente, à frente, que tá acontecendo? Celine Dion e Whitney Houston, tá? Socorro. À frente de Madonna. À frente de Madonna. Só pra já saber, Sá, se você me dá o spoiler da lista. Lee Nash tá nessa lista em algum lugar? Lee Nash, é o vocalista da banda Kiss Me. Ah, não. Amigo, você tem atualização do amigo, diminuiu de novo o preço da banda Kiss Me porque eu falei pra vocês que eu tinha visto um preço que eu tava disposto a pagar e teve um segundo e logo teve um salto com o terceiro, né? Uhum. Que eles criaram um camarote, um toinha e tal. Aí eles voltaram pro segundo, já não tem mais camarote, a pista premium de novo. Então tá nesse momento, né? Nesse segundo que falamos, 290 pista comum e 390 pista premium, que eu já não estou disposto a pagar, mas daqui a pouco diminui para R$50, né? O que a gente tem fé. Amamos, é o que a gente quer, é o objetivo. É isso. Menino, Dua Lipa ficou na posição 25, tá? Sim. Jennifer Lopez na posição 22. Dois pontinhos de nada, 12. Olivia Rogéria, 21ª posição. Inclusive, não. Semana que vem, Olivia Rogéria estará no Brasil. Ai, né? Gente, muito sério, bom. Não entendo essa hype de Olivia Rogéria, desculpa. Nunca vou entender. Olivia Rogéria. Ah. E foi aí, agora, as 20, né? As 20 mais. 20º lugar, Christina Aguilera, né? 20º lugar. O Burlesque. 19º. Avril Lavigne, que Léo está financiando. Amo! Hey, you, não gosto de sua namorada. Você precisa de uma nova. Nisso, menino, esqueci. Cati me deu o review da peça de Smash, né? Me conta. Ela falou que a peça é bem ruim. Que surpresa! Bem diferente da série, então, né? Falou que os meninos cantam bem, o elenco canta muito bem, se esforça para entregar. mas ela falou que a peça é uma bagunça. O primeiro ato é melhor, mas o segundo ato é totalmente crazy. Mas faz a primeira temporada de Smash toda? Não, é outra história, né, amiga? Ah, é? Eu achei não, que... Não, não é a Evelyn. Não, é a Evelyn e Karen, mas eles estão na vida real, realmente produzindo um musical sobre a Marilyn. Né? Ah, mas é igual a Smash. Menino, do 18º lugar, SZA, né? S-Z-A, SZA. 17º, Destiny Child, né? As Crianças do Destino. Say my name, say my name. Completou 20 anos essa música esse ano. Uhum, tá velha. Grande hit de Destiny. Quando eu nasci, tava nas paradas. Quando eu nasci, não tinha nem feito essa música ainda. 16º lugar, Nicki Minaj, né? 16º lugar. 15º, Billie Eilish. Tá? Billie Eilish. 14º, Britney Spears. Girando. 13º, Carrie Underwood. Né? 12º lugar, Mariah Carey. Também vem ao Brasil. Mariah Carey. Bringing it on Harper. 11º lugar, Kelly Clarkson. Boom. Olha aí, maravilhoso. Olha aí, vou até olhar agora se eu acho ingresso. 11º lugar, Kelly Clarkson. 10º lugar, Alicia Chaves, né? Alicia Chaves. Nossa, gente, Chaves. Que é isso? Gosto de Alicia Chaves, mas, né, poderia, trocaria por outra. Alicia Chaves do tempo que ela em Pompeu fazia cena com o Tier Knight. Sim, chorando. Chorando sangue. 9º lugar, Miley Cyrus, né? Que vem aí com álbum novo. 8º lugar, Glinda, Galinda, Ariana Grande. Você quer que eu xixi, não? Também. 7º lugar, cantora Rosa. Né? 7º lugar, cantora Rosa. Pink. Amo demais. Vai estar em Copacabana, né? Sim, justamente Gaga, que é o 6º lugar. Né? Olha, será que o top 5 vai ser os próximos cantores que vão se apresentar? Que o grupo tava analisando, né? Quem é que enchia a Copa, depois de Gaga. vamos ver. 5º lugar, Katy Perry, que vem ao Brasil esse ano aí pra fazer o The Town, né? 4º lugar, Adeles, Hello from the Other Side. 3º lugar, medalha de bronze, Beyoncé. Olha aí, a rainha do meu coração. Tá? 2º lugar, medalha de prata, a vendedora de calcinha, Giannis. Amo, não foi meu nem Deus, música irrelevante. Tipo. A mulher, 35 anos sem lançar uma música, meu Deus. Mas ela falou que agora vem aí, né? Um álbum que não é de reggae, não é de não sei o quê. Não, menina, você não viu que o A$AP Rocky falou? Okay. Ele falou assim, eu e minha mulher não conhecemos calcinha. Vou gozar dentro mesmo. Falou mesmo. E falou assim, minha filha vai vir. Que deselegante. Vou gozar dentro. Achei deselegante, né? Só leitada. E primeiro lugar, a Lorena. Taylor Swift. Lógico. Porra, que bosta, hein? Apesar de não gostar, tem que admitir que a bicha, né, brilha muito. Então. A Amanda falou a Lorena, você que era a Paula Toller. Que vai fazer um show amoroso aqui no Rio de Janeiro, amigo. Ah, vai! Menino! A Paula Toller que vai lotar a Copacabana depois de Gaga. Ah, é o que vai fazer o show antes da Gaga, inclusive. Eu amo. Menino, tava vendo que vai ter um festival aqui em Brasília com Paulinho Toller, né? Vai ser tipo assim, no estacionamento do estádio, uma coisa pavorosa. Aí eu vou ler as atrações pra vocês. Eu sei que vocês gostam desse momento dos eventos de Brasília. Não é no Toninha, tá? Festival RPB. Ai, desculpa que abriu a música. Rock RPB. Popular Brasileiro, RPB. Amamos. Nós temos Paula Toller, Titãs, Nando Reis, Humberto Gessinger. E o grande, que eu não faço ideia do que é, Distintos Filhos. Assim, tirando Distintos Filhos, que também não quero, assistiria o show de todos esses. Ah, mas no estacionamento, amigo? No estacionamento, dentro do carro. Amigo, não pagaria, tá vendo? Drive-in, né? Show no drive-in. Só se fosse de graça. Não, não é de graça. Ah, não. Vamos ver quanto que dá o preço, né? Que aí a gente acompanha também. Importante. Eu tô no Instagram de Distintos Filhos. Me conta o que eles cantam. E olhando aqui, me deu menos vontade. Assim, mas... eu acho o Humberto Guess que era um chatão do caralho, acho. Mas quando ele toca algumas do Engenheiros do Hawaii, eu canto. Olha aí. Ó, tá dizendo aqui, ingressos limitados, não dá bobeira, porque os ingressos do primeiro lote voam. Então deixa eu achar aqui o site, Festival RPB. Engraçado que abriu um negócio aqui de 2 a 4 de maio, mas o festival é 10 de maio, não entendi. 10 de maio? Ah, vamos ver, abrir aqui na bilheteria digital, vamos lá, hein, vamos lá. Ah, é baratinho. Olha, peraí, frente... ó, queimei minha língua, hein? Distintos Filhos, foda. Bem foda mesmo. Do nada. É? Rock, e eles são bons pra caralho. Eu vi aqui dois vídeos e já gostei. Não vou seguir, caraca, não, tu viu mas... dois vídeos? Vi, caraca, o que vocês estão falando aí. Caralho. Olha. Ó, Amanda, então pra você ficar de olho aí, se você quer ir no RPB, é inteira, frente do palco, unissex, R$220, camarote inteira, R$320, unissex. Unissex. Ah, não quero, quero só pra mulher cis, quanto que é? Não tem, só unissex. Ou meia, né, se você quiser fazer uma carteirinha. Meia? Uhum. Ah, então sim, quero. Amamos. Menino, nossa festa do nosso genro, né? Ele falou que pediu tudo que tiver, tudo que tem de comida em festa de criança, né? E vai ser uma festa, e vai ser uma festa de frevo, amigo. Gente! Vai ter boneco de olhinho e tudo, vai ser. Mas frevo de criança. Amém. Né? Aquele conceito, amamos, né? Queria que ele barrasse todo aquele bando de insuportável. Renata, Eva, Gêmeos. Ah, mas muito melhor do que a festa de cowboy, que já teve duas, né? Ah, com certeza, nossa, nem em comparação. Ou festa de balé, né? Ai, pelo amor de Deus. Exato, achei um hit ele fazer uma festa homenageando o Recife. Graciane fosse líder, essa é a festa do ovo, né? E eu tava vendo um pedacinho da Ana Maria Braga hoje. A Ana Maria Braga fez pra Graciane 45 ovos em vários formatos hoje. Café da manhã. Meu Deus. Sim, fez ovo mexido, cozido, estralado. Poxa. Mas ela tá pegando comida agora, aqui. Aline. Uhum. Ai, gente, God praise Aline, sabe? A única coisa que tá valendo a pena nesse programa. Uhum. Amiga, igual aconteceu ano passado. Quando o Fernanda saiu, eu parei de assistir. Quando a Aline sair, vou largar de mão também. Fazendo igual o povo do grupo, que fala que tá largando todo dia. Não, mas não é, e todo dia tá lá. Eu vejo uma coisa ou outra, mas não vi. Igual quando a Fernanda saiu, eu vi a coisa ou outra, não vi tudo não, só vi a final depois. Amo. Essa é a mesma coisa. Ele deu o grande romance da indígena com o Negão. Ah, tô vendo aqui que vai ter um evento em Nova York, né? Com Paula Toller? Não, de Dregs. Lexi Love, Onya Nurvi, Sunstar, Jewel Sparkless, Lana Jarey, Jasmine, Daniela Darling, Moria, Dev Joe, Bio Junglas e Venus Mystique. Sim, vai ser como? Eu amo que chutaram a feia. A feia? A Riot. Não, a outra feia. É muita feia. Lydia Butthole. Não, aquela que a Lexi Love tem. Fala que é o maior rival dela, só que a Lexi Love é. Ah, mais, Suzy Tuts. Chutaram a Suzy Tuts, né? Olha aí. Menino, falar nisso, Sassi, deixa a gente comentar muito rapidamente o que a putinha da Ariete fez no episódio de Drag Race. A querida foi eliminada, né? Quando a gente tinha comentado. Aí ela sempre escreve ali a mensagem no espelho do batom, né? Aí a desgraçada escreveu bem assim, porque, porra, pensa, é. Ah, tá falar boca fedida? Tá... É, botou assim, de uma stinky bitch pra outra. Onya, escove seus dentes. E a Anya chorou horrores na frente das câmeras, que ela falou que ela não sabe porque ela tem mau hálito, que ela tem um problema na boca, que ela não consegue pagar o dentista pra ir. Falou isso em confidência pras meninas, e essa desgraçada expôs a Pop. Sim, eu achei sacanagem. Eu nem tô vendo o programa, mas achei muita sacanagem. E, cara, tipo assim, você escolhe o negócio que vai deixar a sua marca no programa, você decide falar do problema da outra, sabe? Eu achei muito, muito bizarra. E ela sempre soube que essa desgraçada era. E aí depois ela fez uma live, falou que não ia pedir desculpa a nada, os negócios. Uhum. Ah, é, completamente doida. Não vai nunca voltar essa ridícula. Otária. Por mim, estraçosado em tudo. E ainda depois tocou a música lá. Catarro de porra que não desce. Que isso? Que baixaria! Olha. Baixaria. Ah, deixa eu comentar um negócio também, já que a gente tá aqui nessa realidade uma hora e meia. Começou a pauta. Menina, Kate Cassidy. Lembra de Kate Cassidy, né? Sim. Foi num podcast. E aí ela hablou sobre Arrow, né? Que ela foi morta, né? E aí perguntaram, menina, e aí, como é que você recebeu a notícia de ser morta? Ela falou que chorou e tudo. E aí o Amel ligou pra ela e falou que sentia muito que ela ia morrer, que ele queria que ela ficasse viva e tal. E aí, o que mais teve? Ela falou que os caras pediram pra ela voltar, depois de um tempo que ela saiu, porque a audiência tinha caído muito. E falou, a gente cometeu um erro, a gente queria você de volta, mas aí ela não voltou. Falou, não, ela não volta em algum momento como... Ela volta, aparece às vezes, mas não era ela, vira a Black Sire, né? Uhum. Black Sabbath. Black Ou seja, Sire. Orgulhosa, mas nem tanto, né? Então, aí falaram, se perguntaram pra ela assim, Kate, por que você acha que mataram a Laurel em Arrow? Aí ela falou assim, tenho teorias, acho que foi político, é muita coisa. Sinto que sempre recebi a pior parte da história, mas tive que seguir. Eita, político porque a gata é meio Trump, né? Então tem esse problema aí, né? Ah, então tá errado já. Vamos Menino. A Mel também não é boa bisca, né? Mas é homem, né? Do nada. Menino, o Big Brother tá tão sem pauta que eles fizeram um VT do quarto que foi fechado. Eles fizeram um VT de Diego reciclando fala da primeira semana, falando que ele era um viajante alienígena. Um ET. Metê? Aham. Uhum. Uhum. Ele sonhando com o Guilherme, né, no banho. Ih, sedento assim. Quem não, né? Valeu, Rogério. Você aí, né, conseguiu continuar aí na questão dos filmes nacionais, né? Não foi assistir Vitória no cinema, mas foi assistir filmes de viado no cinema, né? Amigo, sim. Queria muito divulgar esse filme, né? Que é O Melhor Amigo, o filme que eu fui ver no... Ah, já tá Glorioso. Passando? Já, maravilhoso. Você vai amar. Eu conto antes. Eu fui ver ele no Cine Brasília, né? Que é o cinema cult daqui. Então, acredito que para as pessoas que se interessarem, a disponibilidade é essa, né? Cinemas de arte retrô. E, gente, que coisa mais linda esse filme. Porque eu fiquei sabendo desse filme por conta do glorioso Gabriel Fuentes, né? Grande gostoso aí, que já fez novelas, hoje tá no OnlyFans. E aí eu fui investigando, fui vendo e tal. De repente eu vi esse filme no Cine Brasil e falei, preciso. Porque o que acontece? O Melhor Amigo é um filme musical brasileiro que se passa em Canoa Redonda. Canoa Quebrada, desculpa, Canoa Redonda, olha que louco. Então, assim, paisagens belíssimas, um colorido, né, de matar. E a gente tem os dois protagonistas aí, que é o Vinícius Teixeira. Ele é um cara que viaja pra Canoa Quebrada aí em busca de se reencontrar e tal. Teve uma crise aí com seu namoro, Martin. E aí quando ele chega lá, né, muito sol, muito mar, paisagem paradisíaca, ele encontra Felipe, que é Gabriel Fuentes, o seu colega de faculdade, em quem ele deu seu primeiro beijo. E aí... Entre shows incríveis de boate, drag queens, né, maravilhosas, estão todas muito bem, e esse romance caliente aí no sol escaldante, a gente tem a chance de ouvir canções que, pra mim, que sou gay idosa, muito, muito icônicas, né, a gente tem aí, que é uma das melhores do filme, é muito engraçado o contexto que ela entra, tem Amante Profissional, tem Blitz, né, Perdi Meu Amor no Paraíso, então assim, cara, é um filme muito legal pra quem... Tem não Sônia. Pra quem gosta, não tem Sônia, faltou. Mas tem música da Xuxa, da entrada da Xuxa. Toca tá Luxúria. Não tem Luxúria também. Luxúria só na nossa versão. Mas tem umas músicas. Aí tem o Ara Feeling no final, assim, né? A versão original mesmo. Mas, cara, é um filme que me pegou muito, porque assim, é um filme brasileiro tecnicamente muito legal, assim, tipo, não esperava. Não esperava, não no sentido de achar que o Brasil não pode, mas é porque, assim, né, a gente sabe que o cinema brasileiro. Pena muito, né, pra conseguir fazer as coisas. Então esse filme me impressionou muito, porque a fotografia dele é toda legal, a captação de áudio deles, mesmo sendo externa, é incrível, os atores estão maravilhosos, esse menino Vinícius, que é o protagonista, ele, nossa, muito bom, o menino Gabriel também tá ótimo em todos os aspectos, né, porque ele é um grande gostoso e tá bem na atuação também. E a gente tem participações icônicas nesse filme, como Gretchen, né, vai lá fazer seu show, tem Cláudio Ohana, como a vidente que vende geladinho pra você conquistar seu amor. Gente, por um minuto eu achei que era Cláudia Leite. Não, aí é demais. É irmã de Ovirinha? É, ela mesmo. Ela tá num papel bem Ovirinha. Menino, e tem uma drag que eu tô tentando encontrar o nome da querida aqui. Ela chama Didiane, alguma coisa. Que a bicha é muito boa. Canta bem, atua pra caramba. O papel dela é maravilhoso. Realmente não tô conseguindo achar o nome da querida aqui, mas certeza que vocês vão achar e vão amar. Gente, quem puder, veja esse filme. É muito legal. É aquela vibe meio anos 80, mesmo sem ser assim, sabe? Tipo, um filme muito com cara de Sessão da Tarde, antigamente. Qual nome do filme? E aí, é O Melhor Amigo. É um nome, acho, meio genérico. Eu acho que ele não retrata também o filme, mas tudo bem. E umas cenas... tem Matheus Carrieri, o pai da Millie, como um viadão que tá lá com um namorado gringo. Pega o protagonista, faz o Monange no meio do filme. Ai, que delícia. Maravilhoso. Fica lá na piscina seduzindo os meninos e tal. Tem bundinha, cuzão arreganhado, né? Coisa que eu sei que atrai os gays, é dentro. Mas, menina, então... deixa eu te perguntar. A grande problemática do filme, né, que falaram. O menino namora um gordinho, não é? Sim. E aí ele troca por um padrão... Então, o que que acontece? Quando o filme começa, o menino Lucas, ele... Quando o filme começa, o menino Lucas tá nesse relacionamento com o Martin, que é o gordinho. Só que ele teve umas tretas aí, tava meio em crise e tal, o gordinho vai e faz uma declaração pra ele no carro de som, né? Você tá querendo voltar com uma pessoa que já não quer, você faz isso. E aí ele entra em crise, viaja, né? Pede um tempo, vai... E aí, no meio do filme, o Martin vai atrás dele. Que é o momento que ele canta, você pra mim foi o sol. E o menino tá lá cheio de chupão dos Monange que ele fez e tal. Uhum. E aí, ele meio que já tinha na boate encontrado um outro gordinho que ficou dando em cima dele e falou, ah, você não gosta, né? Você é padrão, não sei o quê. E aí ele tem toda uma vibe que ele não era padrão, né? Que ele ficou depois. Ele fala, ah, você nem acredita como eu era, não sei o quê. Só que ele não fala em nenhum momento que ele não gosta. E aí o outro, porque o filme é muito debochado, assim, tipo, eles têm uns diálogos bem... O outro começa a espalhar por aí que ele não gosta de gordinho. E aí ele fica tipo, mas eu não disse nada. E aí tem uma hora que ele vai ir junto, os gordinhos, então achei uma coisa realmente meio que assim, né, gordinho com gordinho, padrão com padrão, ficou... Mas o filme... Achei problemático. É, no final ele fica com padrão. Fica. Na verdade, não vou contar o final, mas... É. Então, né, gente, é isso. É um filme higienizado. Que... O final, ele se reencontra, escolhe ele mesmo. Ah, Hannah Montana, quase. É isso. Então assistam quando vocês puderem. Vocês vão... A cena de Blitz é incrível. Mas ele tá passando só no Cinemark, esse filme? Não, não é no Cinemark. Ele é filme de arte, né? Porque filme brasileiro as pessoas não dão espaço. Então, assim, aqui eu vi no Cine Brasília, que é o cinema daqui cultizão. No Cinemark, eu acho, inclusive, que não deve estar passando. Mas procurem na cidade de vocês aí. Ó, deixa eu ver no Rio onde que tá. Aí vocês me falam, já são lugares de garbo e elegância. Ó, no Rio tá... 90 mil, hein? Olha aí. E qual a vovó do Brasil. A casa não tá com nada. A casa toda não tá com nada, menos ela e mais duas pessoas. No VIP. Ó, no Rio falou aqui que tá passando no Cine System de Botafogo. Só nele também, né? Uhum, mas tá em algum. Pra mim também. Muito longe pra mim. É. Quando você trabalhava lá, era bom, né? É, eu trabalhava em Botafogo. Vou ter que esperar. Amanda tudo aí. O Torrent. Amanda mora lá, de longe também. Puxa, mas o irmão dela mora lá. Sim, meu irmão mora no Flamengo. Olha aí. É rivalidade carioca. Mas vale a pena quando sair On Demand. Vocês vão curtir bastante, de verdade. É um filme muito, muito pra cima, muito engraçado, assim, então. E apesar da gordofobia, né? Apesar e por causa daquele, mentira. De ser higienizado. Sim. Apesar da gordofobia, é um filme muito legal. Não, é muito legal mesmo, para. Ué, mas você que disse que o gordo fica com padrão, e aí depois gordinho com gordinho, padrão com padrão? Ué, gente, mas é o que o coração deles manda, é pra fazer o quê? É sim. Como diria a Selena Gomez, é the hard ones, for the ones. Exato. Inclusive, o gordinho que tá dando em cima dele na boate, chega pra ele e fala, eu também não gosto do teu tipo, não. Quero umas carnes, vou pegar. Então, ah, e agora você tá querendo defender o padrão. Ah, Leonardo, toma vergonha nessa sua cara. Ele é novo padrão. Você tá dizendo o quê, garoto? Eu não sou padrão. Não é, não. Não sou mesmo. Amigo, não gosto de uma padrão. Amiga, esse tamanho de braço padrão, que você tá, amiga. Eu tava pegando um monte de padrão, não tô pegando nem feio. As panturrilhas da querida. Porra, se um dia eu tiver essa panturrilha aí, eu vou assinar como padrão em qualquer lugar. Sou padrão lindo. Mas não tá pegando, foda-se, mas eu sou, olha minha panturrilha. É isso. Eu vou assinar como padrão, é muito bom. Ai, gente, tudo pra mim. Mas eu gostei do trailer, né? Achei o trailer bem gostosinho. Uhum. Mas filme nacional sempre tem esse rolê, né? De ser mais difícil de achar e tal. Sim. E assim, eu realmente não entendo, porque não tá passando nada de relevante no cinema agora, então... Eu entendo que a distribuição desses filmes, às vezes, né, não é tão simples de fazer. Mas, pô, eu acho que super ia fazer um sucesso legal se tivesse nas grandes redes. Sim. Mas provavelmente daqui a pouco deve chegar aí num VOD, assim. Sim, alugar. No Prime, né? Uhum. É, que no Prime sempre chega esses pra com coisa comercial. Pra alugar rápido. Não, se você comprar, não tem comercial. Você pagar R$49,90 no filme, não tem comercial. Porra, é o mínimo, né? Pelo amor de Deus. Porra, eu tava vendo os filmes que estão em cartaz no Cinemark aqui pra ver se, né, tinha justificativo de não tá isso. Mickey 17, todo mundo fala que é uma bomba. Tapetão ainda tá lá. O Macaco, que eu não faço ideia do que seja. Minecraft e Branca de Neve. Minecraft vem aí. Menino, vocês viram a crítica, descobriu que Gal Gadot é ruim de atuar? Ah, não, gente, crise. Que novidade, né? Menino, eles estão todo mundo chocado. Enaltecendo Rachel, né? Falou que ela é maravilhosa. O meu amigo viu o filme ontem na pré-estreia. E ele falou que o filme é bem ruim. Ah, que surpresa. E ele falou que a Rachel Zegler, ela canta bem e tal. Mas que ela tem uma atuação esquisita. Olha, o tomate tá bem podre lá. E a Gal Gadot ainda ganhou Estrela da Fama, né, menino? Ontem, né? Por Sim. essa merda, né? E tomou um protesto também, né? Uhum. No meio da cara. Eu vi um meme de Branca de Neve, que eu sei que veio de gente da direita, provavelmente, mas eu ri. Que era assim, uma cena do príncipe, ela acordando depois que o príncipe beijou ela, né? E aí a Branca de Neve falando assim, você me assediou. Que Porque só sabe falar que esse filme lacra, né? Sim, é verdade. Que lacra não lucra, então. Aliás, a Neite, sabe uma coisa que eu tava me ligando? Ah. Eu falei que eu gostei muito, que eu gostei da música, né? Do Waiting for a Wish, gostei muito da música. Ah, eu amei. Que é do mesmo povo do Rei do Show e do La La Land, né? E aí eu lembrei que eles também foram que escreveram Ninguém Me Cala, Speechless. Olha... Eles também escreveram esse hit. Por isso que é boa. Exato. Aí até falei com o Cati, falei, queria muito que essa música fosse pro Oscar no que vem, né, de canção. Aí Cati falou, né? Não vai, amigo. É, ela falou, amigo, não vai. Eu falei, por que não vai? Ela falou, porque nenhuma das músicas dos live action da Disney vai. Gente, mas se foi, Emília Pérez, foi ao mal, né, gente, pelo amor de Deus. Pois é. Por um pouquinho mais ia perto da vagina. Menino, eu acho que ao mal é menos problemático do que a música da Selena Gomez cantando. Que é menos pior. Que é da música da Selena Gomez cantando nesse filme, pela glória do Senhor Jesus Cristo. Ah, é muito horroroso. Tem que ver que a gente já vai ter duas reservas pra Wicked ano que vem, né? Ah, é. Exato. A música da Cintia e da Ariana. Eu falei pra Cati que no meu mundo ideal entra a música Mundo ideal. E entra as músicas de Wicked. Uhum. Só For Good, né, amigos? Que é a única música boa dessa segunda. Não, For Good não pode. Não pode ser indicada ao Oscar. É, não, vai ser só as originais. As originais do samba. É. Porque não foram feitas pro filme. É. Ah, as do teatro não podem ser indicadas ao Oscar? Não. Não, porque não é original. É. Que merda. Só vai poder as músicas novas, que a gente nem sabe se são novas. Porque se, tivesse, se pudesse, já tava nesse ano, pelo menos, né? Uhum. Eles iam meter um Defying Gravity agora, né? Com certeza. Com toda certeza. Ah, não sei, depois desse hit aí de Emília Pérez, né? Porra! Né? Quem é Defy Grant? menino, né? Então, seguindo aqui nas pautas agora pra Valere. Aê! Momento chegou, né? Falar rapidinho de Bem-vindos à La Família, né? Essa série não vi. Não perdeu nada, amiga, só posso te falar isso. Ai, né? É uma comédiazinha. Quando o Sasser fala que vai falar rapidinho, é porque ele sabe que ninguém mais viu. Exatamente. É uma comédiazinha agora mexicana, né? De uma mulher que ela trabalhou a vida inteira para conseguir comprar o apartamento dela, né? Ela tem três filhos. um dos filhos tem Down, e tem um filho mais velho e uma filha mais nova. E aí ela consegue comprar o apartamento. E, tipo, um dia depois que ela paga a última prestação do apartamento, vem um bandido e toma o apartamento dela, dizendo que foi uma garantia que o pai dela deu e que o apartamento não é mais dela. Aí ela sai pra ir atrás do pai e a gente descobre, porque eu achei que o pai era um fudido, né? E a gente descobre que o pai dela é milionaire. Eita, e fez essa sacanagem. Eu wanna be a billionaire, so fucking bad. Porque ele meio... chamaria de Fátima Sênior, né? Ele meio que deserdou ela quando ela saiu de casa pra se casar com o pai dos filhos. Uhum. Que depois foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Isso ai, é verdade. Que ódio, foi deserdada por um homem que... Ai, que ódio. E aí, quando ela tá lá discutindo com o pai casou com uma putinha velha, né? O pai casou com uma putinha velha. Quando ela tá lá discutindo com o pai tem um ciricutico e morre. E aí, eles vão olhar o testamento, né, no cofre, e veem que o pai não deixou nada nem pra ela e nem pra puta velha com que ele era casado. Deixou tudo pro filho mais velho dele. E aí, elas decidem guardar o corpo no congelador enquanto elas pensam em como podem reverter o testamento. É isso. Bom. Impactados, né? O advogado de Átila Argento curtiu, né? Porque o homem tentou mudar o testamento 10 vezes, parou de morrer pra isso, não conseguiu. Benjamin, você é merda. Você é merda, você é Benjamin. Merda. Famosas últimas palavras. Essa bicha lacrou até o fim, gente. Olha. Quando chegar em Beleza Fatal, eu quero levantar uma questão a respeito da saúde de Átila, né? Mas tudo bem. Morreu. E aí é isso, né? E aí eu queria fazer um breve resumo, rapidamente, porque eu terminei de assistir nesse final de semana Puta Triste, né? A segunda parte de Puta Triste, que foi renovada. E assim, Puta Triste voltou agressiva, né? Que eu mostrei pra vocês o vídeo que ela atropela lá a prostituta, que a cafetina que tomava conta, né? A Bori, porque eles sequestraram a irmã dela, né? Aí ela atropela a Bori morre. E depois, viado, ela vai lá na casa daquela outra cafetina gorda que tomava conta do puteiro e dá um tirão de bazuca na cara da mulher. Puta Triste fica assim, desesperada, nervosa, atrás dessa irmã dela. Um dos Chico Bentos foi pro vetado da prova, da festa, tá? Mas eu não sei qual deles, é só um deles. Não sei se é o mesmo da semana passada, se é outro, tá? E aí, menino, ela... Vocês lembram do cara lá, do cara que chama, contratava ela e sempre falava, caraca, tu é uma puta tristona, hein? Nunca não dá valor ao trabalho, tu lembra? O cara só chamava ela pra esculachar ela. Ela fica puta com esse cara, dá uma garrafada nele, empurra ele da janela. É um desespero, né? E aí, nisso, ela consegue, junto com a ajuda do milionário lá, do Horace, ela consegue resgatar a irmã dela. E aí, no final da temporada, o Horace tá com câncer, né? E aí ele começa a ficar igual o Átila Argento, né? Tossindo, sendo internado. E aí ele faz uma proposta pra ela. Ele fala assim, você pode casar comigo, ficar rica, e de graça eu ainda fodo os meus filhos e minha ex-mulher, que querem tudo que eu tenho. White Lotus. E aí eles ficam tentando entrar lá no quarto onde o cara tá internado. Né, ficam tentando o episódio inteiro, não conseguem. Aí na última cena do episódio eles entram, e aí quando eles entram tá o velho na cama do hospital, a Kimi, a amiga puta dela que injetou aquela coisa que o hidrogel na perna ficou toda fodida, né? E a irmã, e aí ele fala assim, prazer, agora vocês podem abaixar aí, beijar a mão e celebrar a vida da minha nova mulher, puta triste, e acaba... Gente, que série é essa, pelo amor de Deus? Que tiro, porrada e bomba nesse nível. Beauty in Black. Meu Deus. Eu acho que você ia gostar, amiga, de falando assim de verdade. Não, assim, eu tô gostando só de você falar. Eu acho que tu ia gostar. Começando com o plot de que a protagonista é uma puta triste. Ai, meu Deus. Zanon e Leoz não me deixam mentir, que ela é realmente uma puta e tá sempre com cara de triste. A transa triste é um inferno. Gente, todo mundo muito triste. Exato. E aí eu acho que vocês tinham que ver esse... A Mano tinha que ver esse Renan de Hit aí. Vou né? botar aqui na minha lista agora. E ano que vem estarei aí acompanhando, né? Ano que vem não, né? Porque sendo do Tyler Perry, pode pingar a qualquer momento, né? Quando eu pensar que não, estarei aí testemunhando. Puta triste. Vou até mostrar pra vocês a cena final, se eu achar aqui. Se Netflix deixar, né? Eu não entendi não, amigo. Vocês são malditos. Não, só que um gostinho. Até porque se eu abrir a própria Netflix, vai coisar, né? Vai ficar preto. Meu Deus do céu. Entrou, é, a tela fica preta, né? Não pode. Ah, Amanda já vai começar a assistir, olha. Amo sim. Meu Deus. É Beauty in Black, né? Ai, são 16 episódios, Amanda, mas é um surto atrás de outro surto, assim, é um negócio. E você vai ficar muito consternada com a trajetória de Puta Triste. Puta Triste, olha. É uma dos maiores personagens da atualidade. Meu Deus. Que medo. Eu amo que nessa segunda metade da temporada ela tá transtornada. É dando tiro nos outros, é derrubando o portão, atropelando. Essa mulher tá, assim, choque de monstro, como diz Leózio. Olha. Era a Érica. É porque a gente tá homenageando a Érica, né? Porque a Érica é choque de monstro. Total. Cadê? Ela é, eu amo muito a Érica, gente. Ah, achei. Cadê? Vou compartilhar com vocês. Pra você que estiver ouvindo aí, gente, infelizmente é in English, né? Mas sucesso demais. Cadê? This is your new stepmother. Oh yes. Oh yes. Oh no. For your new Papa, no. Tsunami. Buddy. Ela já deu pra aquele bonitão ali atrás, não deu? É o que é o cara que contrata ela sempre. Adoro os caras. Eu muito sentiu, canastrona, né, muito canastrona as caras, né, das pessoas. A mulher sentiu, né, mano? Venci, pisei em vocês, a véia com a cara de que tá acontecendo nessa merda. Olha. É o beleza fatal deles, né? Exatamente, isso que eu pensei. Exato. Gosto. Ai, gosto. Muito bom, gente. Muito bom. Bom que eu já consegui fazer a Amanda assistir. Sim. Vai ser um hit. E aí, menino, seguindo aqui então, a gente viu também um filme aí do Max, né, menino? Que eu esperava uma coisa, né? E ele debandou para um outro lado, muito outra coisa, né? Que é o The Parenting, né? Que eu nem lembro como é que ficou o título no Brasil. Sei lá, um terror dos pais. Terror dos parentes, né? O terror, terror dos parentes, né? Um terror de parentes. Um terror de parentes. E aí, assim, você vê, né? Que no elenco a gente tem Edie Falco, né? Nossa grande Nancy Jackson. Temos o Brian Cox, né? O homem de Succession. Aí você tem Lisa Kudrow, né? E tem Park Posey, né, menino? Sim. Aí você fala assim, vai equilibrar, né? A galera, assim, mais, né? Mais ator. Uhum. E uma galera menos ator, assim, né? E ainda tem Brandon Flynn também, né? Com um sovaco peludíssimo, como sempre, as usual. Olha aí. Né? É. E tem o um menino lá daquela série... Ela era do... Do... Ele era um amigo do menino naquela série, não era? Do Atypical. Sim, ele era o best dele lá da lojinha. Isso, lembrava dele de algum lugar. E aí, menino, a gente tem esses dois, esse casal de vinhados, né? Que é o Brandon Flynn e o menino lá, que eu acho que o nome dele era. O filme é Ronan. Ronan. Ele chama de Ro, ele chama o garoto de Ro. Angela, ah, então é Ro. Robson. Angela Ro, é muito bom. Robson Fifi. Robson Fifi. Então tá, a gente tem o Brandon Flynn e o Robson Fifi, que são um casal de vinhados e alugaram um Airbnb, né, obviamente no meio do nada, pra poder as famílias se conhecerem, né, as famílias se conhecerem nesse final de semana, nessa casa bucólica, e né. E o cachorro lésbico, né. E o cachorro lésbico, que adora o cheiro de Xana, né, menino, o cheiro da Xana da Viviane. O cheiro da Viviane bombando na casa. E aí, menino, eles vão nessa casa. Aí, os pais de Brandon Flynn, Lisa Kudrow e o Hank de Breaking Bad. E os pais de Ro-Ro, de Rob e seu Fifi, é Edie Falco, né, Nancy Jack, e o Brian Cox. Eles são as pessoas, que os pais. E quem é a dona do Airbnb é ninguém mais, ninguém menos que Park Posey. Park Posey também pagando boletos, né? Obviamente. Não, porque é, ele tá, menina, fazendo muita coisa, então. Piper não, né? Piper não. Tsunami! Tsunami Buddhism! Não! Não, Piper! Eu amo muito. E aí, menino? Ela aluga, só que ela é meio esquisita, né, menino? Ela é meio esquisita. E Rob, seu Fifi, quer pedir Brandon Flynn em casamento ali. Só que ele fica muito travado quando tá perto dos pais, porque os pais são muito sérios, muito, né, conservadores ali, 22 e tal. E os pais de Brandon Flynn, né, são tudo porra louca. Ela, Lisa Kudrow, chega com os 17 Lulu da Pomerânia lá, né, que vão sendo assassinados ao longo do filme. E aí começam a acontecer coisas esquisitas. Ah, esqueci que no começo tem a cold open, né, menino? Que a mãe tá lá fazendo a janta pras crianças. E aí vem uma mão e leva ela pro porão, né? Uma mão preta, leva ela pro porão. Sim. E aí depois leva o filho e a filha também morre, né? E aí a gente vem pra esse futuro. Mas eu confesso que quando eu tava vendo o filme, pra mim, a casa que eles estavam no começo era uma casa, e a casa onde o filme acontece é outra, completamente diferente. Meu Deus. Eu fiquei... Não parece realmente que há uma casa que tem uma cozinha daquele tamanhico que mostra no filme, né? É uma casa gigantesca, porque a casa ela é monstruosamente gigantesca, mas aparentemente só tem 3 quartos, uma cozinha minúscula e uma sala pequena. Então, assim, em proporções, exatamente, não encaixa. Mas beleza. Tinha um escritório, acho que é o que pega mais, né? O escritório que a mãe dorme. Amiga dele. Sim, e 45 quartos, né, viado? E não só o porão, como uma parte de fora na casa, onde a amiga asiática vai lá buscar os negócios e o fantasma fica atrás dela. É uma garagem gigante. Né? E aí, Parker Posey fala assim: então, menino, a senha do Wi-Fi é essa daqui, né? Buga Buga Fade Tal. Essa aqui é a senha do Wi-Fi. Olha aí. E aí eles começam a falar as coisas, né? Toda hora alguém pede a senha do Wi-Fi, buga buga pede tal. E aí, de repente, Brian Cox é possuído pelo ritmo ragatanga. E aí começa a ficar andando por aí com a rola dura, né, menino? Essa cena é muito boa. Ele entra peladão, aí todo mundo fica: meu Deus, o que você tá fazendo aqui? Não sei o que, não sei o que. E Hank vira e fala: ó, a rola ainda tá dura, hein? Mas isso é parte da possessão? Sim, aham, né? Gente, o velho se sujeitando a ser um velho tarado da roladura no filho dele. Exatamente, vomitando nas pessoas. Sim, vomitando, né? O cachorro comendo vômito e virando um demônio. Muito bom esse efeito especial. Meu, cara, muito foda. Assim, eu ri em alguns momentos desse filme, mas eu fiquei muito constrangido em certos momentos. É, não, mas qualquer filme que é de terror, assim, esse filme de comédia de terror, pra mim, em algum momento eu fico com muita vergonha, que eles perdem a mão. Sim, não, todas as cenas do Brian Cox são muito vergonhosas, assim. Sim, coitado, muito, né? Muito, muito vergonhosas. Um senhor de idade, né, sim, gente? Se sujeitando, meu Deus do céu. Senhor, eu vou até ver aqui quantos anos o Brian Cox tem pra ficar com mais pena dele. 78 anos. Meu Deus. E aí o homem começa a infartar, só que não tá infartando, ele só tá possuído. Mas parece que ele tá infartando. Mas 78 anos dá pra ficar de pau duro assim. Ah, não. Com um possessão, né? De você. Com possessão. Com azulzinho. Um azulzinho. Ah, agora tá Dala, né? Tá Dala da moda agora, né? Eu fiquei sabendo que até os jovens usam pra poder ficar com a rola meia bomba, né? Marcando a sunga. Né? Tem coisa mais deprimente do que adolescente meia bomba, gente. É a nova moda entre os jovens aí, os jovens adultos. Deus. Socorro. E aí, menino, é tudo muito constrangedor. E aí as coisas vão acontecendo, a gente fica vendo os fantasmas aqui, os fantasmas ali. E aí eles descobrem que tinha um livro das Charmedes lá, né? O livro das trevas. E aí a gente descobre que... Eu amei, gente, isso também. Que Park Posey era a melhor amiga da filha da família que a gente viu no começo do filme. Só que a menina é realmente uma menina. E a Parker Posey está fazendo papel como se ela tivesse 15 anos de aparelho. Ah, é, né? Igual, né? Igual, exatamente. E ela falando com o aparelho, é muito engraçado essa porra. Ai, gente, é, sério. É muito engraçado. É. E aí, menino, ela vai assim, né? E ela induz a menina a fazer lá o Buga Buga Fez de Tal, que é pra invocar um demon, né? Só que esse demon quer um hospedeiro. Demon. Não, mas Léo, o lance é o seguinte. A ideia do demon foi só pra dar um susto na mãe dela. Tipo assim, ah, eu quero dar um susto na minha mãe. Aí a Parker Posey fala, então vamos invocar um demônio. E Ah, escola acho, né? Quero dar um susto na minha filha. Sequestrar ela, né? Exatamente. Mas achei menos agressivo sequestrar do que sumonar um demônio. Que vai sumonar um demônio. Não só dar um susto como matar, não só ela, como a família inteira. Então, achei mais agressivo. Exato. Eu também. E aí, menino, a gente descobre que esse demônio precisa de um host, né? E aí, por acaso, ele pegou o corpo do véi. Só que Parker Posey quer que seja um novo, um novinho, né? Pra poder ficar sendo o host do demon. E aí vai ser ou Rob Seu Fifi ou Brandon Flynn, né? Só que aí, se você falar o Buga Buga Fez de Tal, o demon sai do host que ele tá pra começar a se encaminhar pro outro host. Então Rob Seu Fifi começa a falar, né? Porque o único jeito de acabar com o demônio é matando ele, matando a pessoa que tá hosteando a chamada. Ai, credo. Ainda bem que eu não sou mais host. E aí, menino, eles fazem isso. E aí o Rob Seu Fifi fala assim, cara, não posso deixar isso acontecer com meu filho. E aí ele começa a fazer Buga Buga Fez de Tal pra sumonar o demônio pra ele. Só que aí, Brandon Flynn fala assim, não, eu amo muito o Rob Seu Fifi, não posso deixar isso acontecer. Aí ele também começa a sumonar Buga Buga Fez de Tal. E aí o arzinho onde vem a energia do demon se separa. E aí, nisso, o Hank do Breaking Bad também começa a sumonar o demônio. Aí o demônio se divide em três. Aí a Lisa Kudrow começa a sumonar o demônio também. O demônio se demoniza. Aí a Ed Falco começa a sumonar o demônio. Não, aí a Ed Falco começa a sumonar um robô. Que ela fica matando um robô. E aí depois, aí todo mundo fala, tá, você não tá ajudando em nada fazendo essa imitação do robô. Aí sim ela começa a fazer a evocação lá, maluca. E aí, menino, o demon fica confuso de tantas pessoas sumonando ele ao mesmo tempo. E aí ele sai do corpo e toma a própria forma dele, né? Ele toma a forma dele de que demon. É um humano com cabeça de corvo. De corvo. Eu gostei que o demon fica fragmentado, né? Ele fica fragmentado. E a Parker Posey desesperada, né? Porque, because no reason, ela queria o demônio lá com ela. Ah, pra dar um susto. É. E aí, menino, acaba que eles conseguem... Isso pra mim também não faz sentido nenhum, né? Que o demon se materializa. E aí, é a Lisa Kudrow que pisa na cabeça dele? É. Primeiro? É. Pisa na cabeça dele, pisa. Depois todos eles pisam na cabeça do demônio, né? Igual os corinhos de fogo canta aí, né? Gente, pisa menos. Pisa no inimigo, né? Exato. Exato. E aí, menino, eles conseguem derrotar o Diablo, né? E aí Parker Posey fica ali no meio deles como se nada tivesse acontecendo, né? Ela fica assim, então, né, menino? Que bonito esse pedido de casamento, né? Porque aí o Brandon Flynn decide pedir o Rob Seu Fifi em casamento, né? E ela fala, ah, eu amo tanto casamentos, né? Tô feliz, assim, de ver essas coisas. E aí o fantasma da família que morreu lá aparece. Aí Parker Posey vai falar, ai, amiga, que bom que você tá aqui, você viu que coisa linda. E aí a menina vai e mostra o dedo do meio pra ela, fantasma. Vai se fuder. Vai se fuder. E acaba o filme. E bom. E o pau duro. Olha lá. Bambu. No final das contas, ele fala, ó, meu pau não é pequeno. É, meu pau não é pequeno, exatamente. O velho meu fala. Deus. E sabe que tem uma cena pós-crédito? Não sei se vocês sabem dessa. Tem uma cena pós-crédito. Não, não, do menino não voltando na estrada com um cachorro lésbico. E aí eles estavam, tipo assim, devagando por que o demônio tinha um corpo de humano e cabeça de corvo. E aí acaba. Tipo, eu achei que até que, como o cachorro tava no meio, assim, do... Achou que ia estar possuído. Eu achei que o cachorro ia estar possuído, mas acaba do nada. Tipo, é uma deles no carro? É. Ah, eu vi isso aí, também não entendi aquela cena. Entendi também. Não entendi o filme como um todo, né? Também, né? É um grande surto. Esse filme é um grande porque, surto. Porque, menino, o filme me tinha até o velho aparecer de pau duro, que eu achei engraçado. O velho apareceu de pau duro, aí depois começou a murchar, tal como o pau do velho, provavelmente. Que eu achei que ele perdeu um pouco a graça. Eu acho que ele tava engraçado. É. Não, quando o velho fica xingando os viados, eu acho engraçado. Ah, sai daqui, queer do caralho, né? Ele fala. Sim, ai. Porque eu acho que tem umas coisas rua, boas no começo. Só que depois eu acho que ele vai perdendo a força. Ele, sei lá, não chega a ser graça, um terror com graça. Não rio. O começo eu acho muito mais engraçado do que depois que começa toda a possessão lá do o plot do filme. É, pelo menos ele é rápido, né? É um filme rapidinho. É, exato. Uma hora e meia, graças a Deus. Mas eu concordo com o Zanon hoje também, que ele, no início ele é engraçado, e aí depois quando ele vai mesmo desenvolvendo o plot do demônio, aí vai ficando sem graça. Aí, tipo, eu acho que se fosse um filme só de comédia, sem o terror, eu acho que seria muito mais engraçado do que essa parte do terror que eles inventaram. Não, o começo é bom, assim, que tem a mãe, eles conhecendo os pais dele lá fora e tal, eles não sabendo como agir. Aí tem aquela amiga também que é pra ser a grande engraçada do filme, a mais sem graça de todas. Né? Nossa, forçadíssima. Nossa, ela é muito ruim. Muito ruim, gente. E era pra ser o alívio cômico, né? Pois é. Se aquilo é alívio cômico, porra. Pois é, acho que podia ter mostrado mais dos fantasmas da família original também. Podia ter feito coisas mais engraçadas na casa. Mas focaram muito nesse demônio aí, chatão. E, enfim, ficou chato. Às vezes possuía o povo da casa com o fantasma deles, possuía as pessoas da casa, tipo, seu velho, a mãe, seu filho, tipo, inventar umas coisas bestas assim, ficar trocando. Meio Beetlejuice, né? É. É, essa maneira. Ia ser mais engraçado, mas não me ofende, mas também não vou lembrar dele daqui a 2 dias. Isso. Eu já não tô lembrando direito agora. Como diria Amanda, né? Já esqueci, inclusive. Ai, ai. Mas sabe o que também já esqueci? The Electric State, né? No filme da Netflix. Porra, esse eu não lembro nem de que eu assisti ele. Que custou 320 milhões de dólares. Que dinheiro mal gasto, hein? Mas assim, agora eu gostaria de perguntar aos senhores. No que exatamente foram gastos 320 milhões? Salário de Eleven e Cristóvão, que não tem mais tudo. Né? Não, eu acho, sabe o que eu acho que gastaram? Um jatinho de Eleven vir pro Brasil ser entrevistada por Bom Palvão. Foi a grande polêmica da semana, né? Porra! Mas ela fez aquelas palhaçadas com o Bom Palvão também? Não, menino. Não, ela odiou cada minuto. Uhum. Ah, imagina. Na verdade, ela odiou cada minuto de estar no Brasil. Sim, ah, amiga, também não vou te julgar. Só que, menino, o problema é assim, Bom Talvão não fala inglês. Aí ele começou a ler, tipo, Sabrina Sato, quando lia as coisas em inglês. Aí ele perguntava as coisas pro pessoal do lado. Ele, gente, tô nervoso, não sei o quê. Ah, ó, come esse pastel. Ah, mas o pastel é bom quente, mas está frio. Aí ela comia com cara de nojo. Olha, toma esse caldo de cana. Ela é muito doce. Odiei uma cara de querendo vomitar tudo que ela queria. E ele fala, eu também não gosto de caldo de cana. Aí ela, então ele... você tá metendo, seu filho da puta. É, ele comendo de boca aberta, que nem faz nos vídeos. Ai, gente, que nojo. Ai, que nojo, gente. Ah, nossa, que vergonha. Horroroso. Coitada. Ah, mereceu esse dinheiro, amiga. Não, e assim, tá pra nascer uma pessoa mais desinteressante do que a Millie Bobby Brown. Ela é muito. Você sabia que o nome da Millie Bobby Brown é Millie Bonnie Brown? Quê? Bonnie Brown. Ela revelou esses dias que o nome do meio dela é Bonnie. Que ela colocou Bob como nome artístico. Né? Porra, demais. Eu acho que foi a coisa mais interessante sobre ela, essa informação. Quem evidenciou essa menina? Todos nós na primeira temporada de Stranger Things, achando que ela era um grande mousse, né? Cara, ela é muito desinteressante. Ela é impressionante como ela não tem nada a dizer, nada a dizer. ela não sabe nada, ela perguntaram de música pra ela, ela não sabe dizer música, ela não sabe referência, ela não sabe, sabe que é uma pessoa vazia? Uma pessoa que dizia vazia. Que sonhava em ficar com o Joe Dimo, né? É, vazia demais. O cérebro vazio. Dela é lisinho como um peito de frango. Eu amo. E fala, ah, ela é nova, gente, a bicha tá casada, já é uma mulher feita, então ela já é uma senhora. Já é uma senhora. Eu sei que a senhora é uma senhora, né? É. Brother. Ela é. Ah, eu não vou ver esse vídeo, não. Meu Deus. Eu acho que você tem que pôr, Eduardo, pra todo mundo ver. Também. Até agora. Ai, que vergonha, gente. Cadê o link? É aí que eu vou mandar o link quando você fala aí. Manda no grupo, por favor. Tá bom. Eu tô com medo. É. Eu Mas enquanto medo. O Canon manda o vídeo aqui pra mim, a sinopse do filme é baseada num livro, né, que é muito querido, muito famoso, que em 1990 startou uma guerra de humanos contra máquinas. Ninguém nunca viu isso, né, inédito. Uma guerra entre humanos e máquinas. As máquinas adquiriram consciência, né, e entraram nessa guerra. E aí eles usaram uma tecnologia também de máquinas para poder acabar com as máquinas. As máquinas foram exiladas e... Stanley Tucci, né, criou essa tecnologia basicamente de simulação, onde você pode viver uma vida, férias, o que você quiser de legal, enquanto um corpo cibernético faz as coisas do dia a dia para você, né? E aí tudo isso é alimentado através de uma da inteligência do irmão da Eleven, né? Nossa, esse plot é muito ruim. Não, mas ruim. Isso que você contou é a plot do filme, né? Você não podia falar. É a plot do filme. Exato. Ai, nossa, mas é muito ruim. É ruim num nível assim. Nossa. Vamos ver. Léo, você não viu esse vídeo, né? Não, do Motavão não. Então vamos ver. Vi frames. Hey, are you ready? No. I'm so happy to be with you today. Oh, I'm so excited. No, don't worry, it's good already. Really? Yes. Okay, I brought some traditional carnival and summer foods from Brazil for you to try. Okay. Summer foods. Let's start it with milho. It's like a corn milho. With melted milho. Like corn. Very comum. Popular. Very comum. Very comum. A cara dela. Really? It's really. I think it's just the little bowl that's freaking me out. It's good. They like it. I see the point. Can I try too? I'm hungry. Sure thing. Really? He does not care at all. He's loving it. Very good. Okay, great. Now this is pastel. It's like a crispy deep fried pastry with cheese. Okay, I think I've had this. Gente, a pessoa nem estuda. Coitada, eu não tenho dó, não. Quero que você foda, mano. Yeah, I like this one. Can I try too? Uh-huh. Nossa, it's so cold, galera. Bem friozinho. Is it usually not this cold? No, very good. You don't love it? It's better hot. I think so, yeah. It's even better with sugar cane. Oh my god, I'm sorry. It's a juice. O que, que ele tem na boca? Ele tá comendo pastel. Rola! Não, é que um lábio... Vermelho. Harmonização. Chato. So sweet. I do not like that. Actually, just tastes like sugar melted. This is açaí. Okay, you know? I love açaí. Ela já provou, galera? Yeah, well, claro que já provou, já veio no Brasil, porra. Really? A gente tem açaí nos Estados Unidos também. Love it. Né? Tem o berry. Meteu uma catuaba no final. Vinho, galera, I'm nervous. It's a wine. It's like a wine. Oh, did you say vinho? Caralho, falar que catuaba é igual vinho. No. Wow, that is strong. Do you like it? It's like red wine. I mean, I get it. So great. I don't love this one as much. This is my least favorite. This is better than that. So I would drink that. I hate this. But it's so... Gente, como que fala barato? It's cheap. Cheap in Brazil. Ele não sabe nada. Tudo bom. Yeah. I love it here in Brazil. I'm very lucky to be here. Oh, I love you. Thank you. Love you. Bye. Gente, ainda faltou 3 minutos. Puta merda, demais, mínimo, né? Demais, eu tô aqui vermelho igual um pimentão. Constrangedor. Você tá vermelho igual mínimo, a boca, né? Do filho, né? Sim, exatamente. Socorro. Tadinha de Billy. Billy não, como é que é? Bob não, é... Millie Bonnie. Millie Bonnie Brown. Millie Bonnie Brown. Ai, ai, gente. Mano, é Brown. Isso, né, o filme dela. É isso. E aí, menino, quando o irmão dela era vivo em 1990, ele usava a camiseta de um desenho, né? Um desenho animado lá, e eles faziam um símbolozinho do C de coração, né? E aí os pais dela morrem e aí a gente é transportado para 1994, aonde o governo provavelmente acha super normal uma menor morar com um homem solteiro sozinho dentro de uma casa para ser a foster home dela, né? É. Eu acho incrível. Ainda mais que este homem é George Constanza, que é um George Constanza. Nojento. Se eu fosse assistente social, eu ia falar, pô, realmente é pai de família, vai criar essa menina aqui, berço de ouro. Com certeza, mesmo. Olha. E aí, o robozinho que tinha o desenho na camisa do irmão dela aparece e começa meio que falar pra ela em códigos, né? Decifrar a lua, beijar um sapato, umas coisas assim. Requentando o plot de Bumblebee, né? Que falava através de música. Ele falava através das falas do desenho do robô. Catchphrases. E aí ela entende que ele é o irmão dela, né? E ela fala, caralho, meu irmão. É porque ele mostra uma foto e aponta, né? Só por isso. Faz o coraçãozinho também. Faz o Czinho, né? É. Czinho de coração. E ela fala, porra, preciso descobrir o que aconteceu com meu irmão, né? E quem vai ajudar ela a descobrir isso? Chris Pratt, né? Chris Pratt tá nojentíssimo nesse filme. Nojento nesse filme também. Que está o Peter Quill, que só tem esse tom de comédia, né? Acabei de descobrir que esse ator só tem esse tom de comédia. Amiga, mas eu achei pior que o Peter Quill. É pior mesmo. Porque, assim, é um personagem tão sem piada, sem graça, que, assim, eu falei, se botasse o Janequim, ia ser melhor que o Chris Pratt. Meu Deus. Olha que eu acho ele engraçado. Assim, ele me tira risadas. Porém, nesse filme, eu apenas senti vergonha. É, então, porque eu não gosto dele pessoalmente, mas nos filmes que ele faz essa parte de comédia, eu costumo, tá bom, dá pra dar uma risadinha. Nesse, falei, puta que me pariu. Nesse eu troquei muito por outros. Muito pois demais. É. Eu já peguei nojo da pessoa física dele, né? E tudo que me aparece me dá ranço. Parece que esse homem tá sempre oleoso, gorduroso, fede. Assim, pra mim, o melhor personagem desse filme é o robô. Amigo dele. Que tem várias carcaças. A carcaça grande, a carcaça pequena. Porra, pra mim é o melhor personagem. Robô vários sizes, né? Sim, que ele é muito engraçado. Ele é muito engraçado, esse robô. Kinder Ovo. A melhor piada desse filme é ele falando no final pra ele que também nunca conheceu a parte de 20 centímetros dele, que ele tava sendo amoroso. Sim. Roubou a cena. Porra, total. E aí, eu fico me perguntando como que... Assim, o Giancarlo Esposito, tudo bem que ele faz qualquer coisa que oferecerem pra ele. Mas como é que o Stanley Tucci foi parar nessa porra desse filme? Meu Deus. Fazendo esse vilão sem pé nem cabeça nenhuma. Nenhuma. Nenhuma. Não, e Esposito também sendo o robô mauzão, eu... Ele é o capanga, né, viado? O Esposito é o capanga que uma hora decide que não é mais capanga e acabou a trama dele. Exatamente. É um asilo de vilões muito maravilhoso. Porque, assim, é primeiro que... Esse plot aí de sugar a inteligência do menino, assim, cara, é absolutamente absurdo. Não, nada e é tão bem. Tirado do cu que a cena que eles encontram o médico lá que explica não tem ápice nenhum, porque é tão idiota que eles mesmo falam, não vou me preocupar com isso aqui, não. E ficar explicando essa porra. Engole isso aí e vamos junto. Ai, meu Deus. Quando o robô é o melhor ator do filme, tem alguma coisa muito errada, gente. Eu falei a mesma coisa, amiga. Falei exatamente a mesma coisa. Deus. Quando o robô é a pessoa o personagem que tem mais carisma no filme, é porque tá tudo muito errado. Muito errado. E eu acho também que é um filme que quem não vê muito filme, principalmente de ficção científica, assim, tal, vai achar até uma boa sessão da tarde. Não, mas, cara, sei. Não tem nada nesse filme de novo ou revolucionário. Nada. É tudo um recorte de um monte de filme que a gente já viu, entendeu? Poderia até ser uma homenagem e sairia muito mais honesto se fosse com essa intenção. Mas tirando isso, tirando o robô, nada presta. Mas eu acho que mesmo se ele fosse, né, propor Sessão da Tarde, ele não sabe pra onde ele vai, porque assim, o visual dos bichos, né, dos robôs todos é muito infantil. O que eu gosto, eu acho divertido. Se fosse um filme pra criança, eu ia achar super legal. Só que o filme ele se leva super a sério, então você não entende. Tem uma dicotomia se eles querem fazer um Avengers dos robôs ou se eles querem fazer um filme pra criança, sabe? Porque... Eles não se acham, né? Na verdade. Vão pra qualquer lugar, realmente. Realmente. Não, e requentando o plot de Park Posey fazendo o adolescente, a Eleven não só faz ela jovem, como faz ela adolescente, como faz ela criança. Que ela bota só um cabelo na cara e um aparelho no dente, e aí, de repente, ela tem 12 anos. Viado, quando o filme começou, que começa lá, 1990, aí a Eleven com o irmão, e aí depois o irmão some, e eu fiquei pensando assim, caralho, será que o irmão dela vai ser o Chris Pratt? E a Eleven não mudou exatamente um dia desde de 1990. Amigo, ela criança, o ator que faz o irmão dela é uma outra criança, né? Mas sim. Ela não. Ela é só um cabelo na cara e um aparelho no dente de ferro. Ai, gente. Socorro, né? Millie Bobby Brown com a cara toda harmonizada. É uma senhora, né? Uma senhora de 35 anos, entendeu? Respeitada na sua comunidade, fazendo esse papel. Ah, pelo amor de Deus. Não, o Zanon tinha falado que esse filme era muito ruim e eu não dei o crédito devido a ele. Quando eu comecei a ver esse filme... Silenciando uma mulher branca que nem eu. Esse filme não acabava nunca. Ele é o problema dele. Não acaba. Chatíssima. E aí os inimigos do carisma querendo fazer com que você compre essa jornada deles em busca do menino. E você tipo, foda-se todo mundo. Nossa, e sabe uma coisa que me irritou muito? Gente, parem de licenciar músicas famosas pra cena merda. Porque toda hora esse querido queria fazer uma cenona. Aí quando o Chris Pratt aparece, toca Madame, que aí daqui a pouco. Falei, cara, que saco! Um monte de música que podia ser melhor usada fazendo essa bosta. Uhum. E só música boa. Infelizmente, a trilha sonora é boa. Aí, uma coisa boa do filme, a trilha sonora é boa. Menino, gastada, mas... gasta num filme horroroso. Menina, vocês têm que me contar o final, porque aconteceu assim, eu vi o filme inteiro, né? Só que eu pesquei o filme todo. Mas no final eu dormi mesmo, real, quando eu acordei já tava no crédito. Ai, que eu bom. Dormi. O final parte... é. Não, mas eu dormi na parte que ela tava lá na mesa, mas eu acho que eu perdi pouco. Né? Que ela já tava na mesa lá, decidindo se ela ia matar ou não o irmão lá. Ela desliga o irmão. Ela desliga o irmão. O Stanley Tucci desiste de lutar. E aí ela faz igual o Scar, né? Ela fala, e agora leões e hienas viverão juntos num grande e glorioso futuro. Nossa, e aí ela faz uma live. Sim. Meu Deus, e aí aquele faz vilão tosco que tá se quebrando lá. Uma coisa que é legal desse filme também é o Mr. Amendoim, né? Achei bom. Sim. Ah, ele é bem legal. Woody Harrelson, né? Uhum. Olha aí. E aí, depois que ela faz essa live, vai ficar... E, tipo assim, a cena dela desligando o irmão também não tem impacto dramático nenhum, porque é um grande foda-se. Uhum. E aí, no final, o irmão tá vivo. Ele ainda aparece num ferro velho lá, brincando com o bichinho. Ah, ele tá no robô. Sim. Ele tá, só que assim... No... Já que era pra fazer isso, fizesse pelo menos ele encontrar um. É. Porque, tipo, vamos fazer um dois. Vamos fazer um dois. Ah, que dois, pelo amor de Deus. Não, e como a gente previu na semana passada, toda vez que a Netflix faz um filme muito ruim, ele automaticamente ele é o filme mais assistido da Netflix. Lógico. Sim. Né? E eles trazem valores pro Brasil. Sim, e o engraçado é que apesar dele ser o filme mais visto da Netflix, ele tá longe, né, de audiência até para outras bombas, como aquele Red Alert, né, aquele outro lá, Esquadrão 6, um monte de filmes ruins da Netflix. Ele tá pior entre os filmes ruins da Netflix. Menino, ele abriu no Rotten com 10%, né? Sabe que ele tá agora com 15%. Olha aí, hein? Nossa, mas o problema é o público, né? Sabe quanto público deu? 73%. As pessoas não sabem o que elas querem. Gente, o filme não é nem divertido assim pela ação. Porque não? Como o Léo falou, ele é tão perdido. Se ele fosse um filme de ação, talvez com esse dinheiro todo e os efeitos especiais que realmente são bons pra caramba, cara, ia ser um filmaço de ação, ia ser um Transformers da vida, sei lá o quê, sem história nenhuma, sem conteúdo nenhum. Mas não é. Se fosse um filme de criança, talvez tivesse uma lição de moral que valesse a pena a jornada, e não tem. Então, assim, ele não é nada. Eu sou um monte de nada sendo jogado na tela, então... Se você tem 2 horas, tá com tempo, quer perder 2 horas da tua vida, vai lá. senta lá. Eu vou voltar nunca mais, tem que lembrar que é isso. Né? Exatamente. O filme não é nem um pouco divertido. Não, não é isso, eu falo assim, ah, tem filme da Netflix que eu não gosto, que é mais de ação, que é menos isso aqui. Mas esse filme não tem nada, não tem ação boa, não tem humor, não tem drama quando eles tentam fazer com ela. Ele é um grande nada. Ele vale pelo robozinho amigo do Chris Pratt e só. Pois é, mas é isso aí, você depois compra um Funko dele, bota na sua cara. Exato. Eu compraria um Funquinho dele, com vários tamanhos. Eu achei maravilhoso, porque ele entra no Megazord dele mesmo, né? E aí no final, quando supostamente ele vai morrer, ele fala, preciso desligar, economizar energia, Chris Pratt chora, não sei o quê. E aí no final, quando ele volta no bicho maior, menor, né, ainda, ele fala, mas eu falei que eu ia só desligar, garoto. Eu falei que parece eu morrer. Parece ser doido. Esse drama. Eu falei que isso aí ia entrar energia, foi muito legal. Você vê, esse personagem é o melhor do filme. E todo o resto joga no lixo, que é vergonhoso. Os robôs são mais legais do que os personagens humanos. Aceito, Netflix, um filme spin-off desse filme contando a história do robô. É isso. Sim. Aceito. É, muito bom. Também, concordo. E saindo trocando de streaming aqui, né, menino? Apple TV Plus aí lançou uma nova série com Wagner Moura. Wagner Moura, segundo nos créditos, né? Apenas atrás do Brian Tree Henry, que é o protagonista e produtor da série também, que é Ladrões de Drogas, né? E o primeiro episódio é dirigido pelo Ridley Scott, meu amor. É, não é pouca merda, não. É pinico cheio. Mentira, não é pinico cheio. Primeiro episódio dirigido pelo Ridley Scott, né? É uma série baseada também em livro, né? E que, pelo que eu entendi, a princípio ia ser só uma minissérie, mas agora já estão falando que talvez pode não ser uma minissérie só. Ué, como assim? Hoje em dia, você sabe que não existe mais esse negócio de minissérie, né, gente? Amigo, o que a Netflix mais faz é lançar minissérie. É, mas as minisséries, que depois a gente faz duas temporadas, né? Três, cinco. Aí depende do dinheiro que vai trazer, né? Que vai retornar. É, porque a série lá do menino lá, o canibal lá, ia ser minissérie, né? Aí, de repente, opa, não é mais minissérie, opa! E assim, a sinopse dessa série é muito simples, né? A gente tem esses dois amigos, o Ray e o Manny, que eles dão golpes em traficantes pequenos, né? Eles fingem que eles são agentes da DEA, né? Que é a Agência Antidrogas dos Estados Unidos. Dão uma batida na casa, levam as drogas, levam o dinheiro, aí eles ficam com o dinheiro, repassam essas drogas para um fornecedor deles poder revender, né? E eles ficam vivendo assim, de golpinhos em golpinhos. E aí, um dia, eles acabam indo... A família Paixão, né? A família Paixão. Sem dinheiro, fudido. E aí, um dia, eles acabam encontrando um amigo do Ray, que acabou de sair da prisão, e eles decidem botar esse amigo do Ray nesse esquema. E aí, ele fala que conhece uma casa onde estão fazendo metanfetamina e tal, e lá tem muito dinheiro e muita droga, e aí eles vão fazer essa mesma batida, só que acaba dando tudo errado, né? Acaba dando tudo errado, eles levam tiro e tal. Dá e tudo aí errado. Eles atiram num pessoal lá, e a gente descobre que a mulher que sobreviveu, na verdade, era uma agente do FBI infiltrada, né, nessa casa, então vai dar um problema. E além disso, eles levam o dinheiro e levam o material que produz a metanfetamina, só que eles roubaram de alguém que sabe quem eles são. E aí essa pessoa começa a fazer várias ameaças, que vai matar eles, que vai acabar com eles e tal. E aí o primeiro episódio ele é essa coisa mais simples, e o segundo é meio de paranoia, né? Porque essa pessoa de quem eles roubaram a droga, a gente ainda não sabe quem é. Sabe quem é o Ray, sabe quem é o Manny, sabe onde eles moram, sabe que o Ray mora com a mãe. Então, e aí tem um momento que o Manny desaparece, né? Que é o personagem do Wagner Moura, desaparece. E o Ray fica, assim, desesperado pra saber o que tá acontecendo. Ao mesmo tempo, ele tem que lidar com a mãe dele, que quer tirar o pai que tá na cadeia, que é o Vin Rams, né? O pai do Ray. Então, fica essa coisa assim acontecendo, e essa tensão de você não saber o que vai acontecer, né? Quem é esse chefe de cartel que sabe quem eles são, que quer pegar eles. E eu confesso que eu não tava dando muita coisa pra série, assim. Não tava dando muita coisa pra série. Mas eu gostei muito dos dois episódios. Eu também. Nem é meu tipo de série, mas eu gostei muito dos dois episódios. Muito mesmo. Esse moço, o Brian Tree Henry, ele faz muita coisa de comédia, né? E aqui, apesar do personagem dele ser meio engraçadinho e tal, caraca, tem umas paradas muito dramáticas, assim, e ele leva muito, muito bem. Não é esse tipo de série, o que, garoto? Você contando aí, eu tô achando a série sua cara. Marchante! Eu gosto de série de polícia. Polícia, não de bandido. Exato, gosto de série de polícia. O homem tomou 4 tiros no episódio, gente. E conseguiu fazer toda essa dramatização maravilhosamente bem. Sim. E ainda tem nosso Vaguinho, que achei que ele tá excelente, o Wagner Moura. Ele tá bem bom. É, muito orgulho, assim. Muito orgulho. O inglês dele nativo, né? Arrasando. Até esse outro menino também falou português. Tipo de doce. Uhum. Tipo de doce, exato. É. Ah, eu achei bem maneiro, assim, a série. Eu confesso também que quando eu comecei a ver, eu falei, ih, com certeza vai ser um que eu vou ver só o primeiro episódio, não vou querer ver mais. Uhum. Mas, realmente, assim, além de ser, do cara ser super engraçado, né, eu ri em várias partes, assim, deles tratando com os bandidinhos que eles chamam de baby e as drogas de baby candy, muito engraçado. Eles são meio atrapalhados, assim, né? Porque eles não são policiais, mas eles ficam performando ali todo um gestual, um vocabulário de policial. Voz de comando, né? Tem que fazer a voz de comando. Sim, e quando eles contratam esse cara, esse terceiro cara ali pra atuar com eles, tá na cara que vai dar merda. Tipo assim, exato, cara... até porque o cara, maior cara de drogado, não tinha condição dele se passar por policial. O cara não tem condição de se passar por uma pessoa saudável, quanto mais não tem. Exato, exato. E aí, você tem um ponto. Cara, que é merda. Exato. E aí, a dinâmica deles é muito boa, eles têm uma química muito legal, assim. Então, me pegou por eles. E também pela história do cara, assim. Ele é um cara que é do AA, ele tá lutando pra ficar sóbrio ainda. E tem a mãe dele também, que tá fodida de saúde, entre aspas, porque a princípio a gente acha que ela tá com um problema grave de saúde, depois a gente descobre que ela quer dinheiro pra tirar o pai dele da cadeia, que ele odeia o pai dele, quer que o pai apodreça na cadeia, e a mãe fica nesse investimento todo pra tentar tirar o pai da cadeia, e ele fala, mãe, deixa meu pai lá que ele tá errado, ele tem que cumprir a pena lá, e ela não aceita... Então tem vários conflitos, assim, interessantes também no meio do caminho. Então eu vou continuar. Eu vi que hoje saiu o terceiro episódio. Ou não sei quando saiu o terceiro, mas eu vi que já tem o terceiro. E eu vou continuar. Achei bem maneiro. É, saiu o terceiro hoje e aí vão ser 8, né? Então eu fiquei bem interessado e eu vi depois aquele preview, né, do que vem aí na temporada. E eu fiquei bem interessado, assim. Bem interessado, real. Parabéns, Vaguinho, que me pegou uma série maneira pra fazer. É, e a segunda série da Apple dele, né? Pois sucesso demais. Pois é, tomara que renda alguma coisa, assim, que é porque ele tá entregando. É, o pessoal falou que talvez ele pode vir com o M aí. Olha aí. Não duvido. Coadjuvante em série de drama. Não duvido, não. Acho que seria um hit, seria bafo. Sim, né? Tem uma cena do segundo episódio que, como a gente falou, né, os caras, eles não são profissionais. E eles só dão um susto nesses ladrãozinhos, assim, bandidinhos. Ladrão. E aí, é nem ladrão, né? Porque os caras traficantezinhos. Mas, eles, por causa desse problema todo do terceiro cara, eles são obrigados a matar pessoas. Sim. E aí, a cara dele de transtorno, tipo assim, cara, a gente não é isso, a gente não é assassino. Não, isso aqui não é nada. Tipo assim, ele entregou a atuação em inglês. Mais difícil. É. A gente nunca matou pessoas. Muito foda. Bem... Muito foda. Vaguinho, rei do universo, gente. Isso é isso. Vale a pena assistir, tá? Mas, sabe o que não vale a pena assistir, gente? Grey's Anatomy, né? Ah, voltou aí com 2 episódios bem ruins até agora, né? Na minha opinião, 2 episódios bem ruins. Eu, assim, obviamente que gurizada também não é nenhum primor de série atualmente. Amigo, se você que é o que mais gosta aqui de Grey's Anatomy falar bem, tá achando bem o ruim, que você mais acha que nós... Pano. Você acha que nós vamos achar o quê? Achei esses dois episódios bem ruins. Esse primeiro, o primeiro não aconteceu basicamente nada, né? Que foi só o desfecho lá do assalto de Dr. Costinha e Jô, né? Que a gente vê que não aconteceu nada, basicamente. Só foi legal por causa do Dr. Marcos, que eu achei belíssimo, né? Achei belíssimo. E Link sendo incel pra caralho, como sempre. Todo dia arrumando motivo pra ser incel. E aí, doutora Bailey tendo que falar com ele. Meu filho, a mulher tá grávida de você. Por favor, né? Se preserva. Aí ele, ah, é verdade, não percebi, menina. Que loucura. Não percebi, a gente não sabe ainda, mas scout nada mais é que um menino de adolescência, né? Filho do... Não percebi que tava sendo incel. Desculpa todo mundo. Desculpa se alguém se sentiu ofendido, né? Uhum. E aí, foi basicamente isso. Teve o plot da mulher desmemoriada lá do Mike Chang, né? Que também é outro plot que não tem motivo. Nossa, pra tá acontecendo nessa série. Tem motivo pra tá tendo esse plot. E aí a gente vem pro segundo episódio, né? Que a gente tem a volta de Doutora Meredith e Doutor Bocamucha, né? Que vão consultar a esposa da protegida de Catarine, né? A esposa da protegida de Catarine. E nisso, o Dr. Cobalto resolve tirar o episódio inteiro para ser um grande cuzão com a Meredith. Ele construiu o episódio pra ser um cuzão com ela o tempo inteiro. Ah, mas eu amei a cena que ela falou assim, ah, mas se eu fizesse isso, eu estaria traindo geralmente, não sei o que. Ele fala assim, isso nunca te impediu antes. Exatamente. E ela ficou... Ela ficou, meu Deus! Me pegou na curva, né? E enquanto isso, a gente descobriu que tem mais 35 residentes no hospital, né? Internos, né? Pra fazer festa na casa de Bailey, porque Bailey vai fazer uma soirée, né, ali em sua residência, que eu achei meio apertada a residência de Bailey, né? Achei que ela botou muito sofá, muita cadeira, ficou meio apertada. Uhum. Pra receber os residentes ali. É residente ou interno, gente? Isso eu fico confuso. Interno, né? Pra receber os internos ali, porque os internos estão broken, né? Estão broken side, quebrados. Ainda mais com a saída aí de grande Dash Lily, né? Que deixou a Adelaide muito abalada. Porra, ela acabou... Acabou essa amizade com o Dr. Sidecut, né? Adelaide Miana, Paraguai. Uhum. Eu adoro que a Adelaide jogou, né, Dr. Sidecut embaixo do ônibus, no episódio da volta aí. Aham. Pronunciou da merda que ela fez. Pediu desculpa para Dr. Cobalto, que era a única pessoa que não ia mudar nada, porque quem tava... E o Dr. Cobalto falou, acho que você tem que pedir desculpa para outras pessoas. Exato, ele não falou com o Ted, acho que foi Ted, né? Que escrutizou ela ou foi Bailey? Foi Ted. Foi Ted. Aí não falou com o Ted, não falou com a outra. Ainda depois ficou, eles não somos mais uma equipe, porque a amiga vai embora e ninguém falou nada, não sei o que, mamã. Aí Bailey chega pra ela e fala, vocês têm que fazer uma comida juntos. Aí fala, ah, me poupe, para de ser idiota, Bailey. Ah, isso que a gente tava fazendo escultura de macarrão, né? Uhum. Não, a Adelaide muito incel também nessa coisa assim. E gostei da ponderação que o Zanon fez, né? Falou que a Adelaide tinha um papinho pra todas as pessoas que têm falas na série, né? Os outros... Meu, tava uns 80 internos ali. Ela só fala, Blue tá pegando a desmemoriada. Doutor Costinha e Sidecut. Exemplo de sexo ao vivo. Sexo ao vivo. E doutora Bailey, não sei nem porque eu tô aqui linda. E aí foi embora. E aí os outros lá ficam tipo, nossa, e eu, né? Não fui lembrado. Exato. E aí, menino, todo um... Ela teve o grande plot, né? Porque a gente também tá muito interessado no plot da mãe da paciente, né? Que fica dando mole pra ex-marido de Meg, né? Doutor marido de Meg. Viado! Essa mulher foi comendo esse homem com os olhos, dando um monte de indireto. Quando esse homem vai atrás dela, ela... Ai, acho que você entendeu errado. Não tava pensando nisso, não. Não entendeu errado mesmo. Essa mulher tava da vontade dentro do elevador. Da vontade. Tava amado o nome ali na frente todo mundo. Exatamente. Ela despiu ele todinho, viado. Não é possível essa mulher. Meteu esse carro pra cima de Moá, né? E aí, ai, gente, nada a ver. Só amizade, né? Não, ela falou assim, ai, porque você tá num ponto agora que não vai poder dar atenção, que minha filha me... Ah, minha senhora. se catar, né? E aí, menino, ele lá e o Ben, né, estavam buscando um fígado e um coração, né? O coração ia pra ser pra alguém e o fígado ia ser pra... A Rebeca Paixão, né? Ou pra Lino, né? Enquanto ele precisava do coração, né? E aí, tem um acidente lá no meio da pista que também ninguém se importa. Aí ele chega com o tal do fígado lá, que aparentemente o fígado é muito maior do que a caixa torácica da mulherzinha lá, COD. Mas aí o Dr. Bukamusha fala assim, ah, não, mas a gente dobra ele em dois aqui, faz um origami, coloca, vai ser sucesso demais. Fica na manteiga. Fica na manteiga, vai ser bom, vai ficar incrível, né? E aí Meredith fala, ah, então vamos fazer, né? E aí, de repente, o Dr. Cobalto fala assim, você não investiga nada, não pesquisa nada, não quer saber de nada na vida dos outros. A Meredith fala assim, eu? Carta? Que carta? Eu não me lembro de carta nenhuma. E ela fala assim, eu pedi os papel pelo fax, os registros médicos, e essa mulher tem Alzheimer. A Meredith, ah, meu Deus, passada, chocada, como assim? Então, e ele fala assim, que a Meredith fala, ah, você acha que a Catherine sabe? Aí ele, você acha que não? Já chega escrotizando a mulher. Exato, botando a mulher abaixo do cu de rato. Uhum. Como você ousa mentir pra gente, sabendo que a gente não podia fazer isso, não ia poder operar e fazer isso aqui. E Catarina, meu Deus, o que está acontecendo, meu anjo? Aí ele fala assim, você sabia que ela tinha sido diagnosticada com Alzheimer? Ela fala assim, mas garota, mas é claro que não sei de nada. E aí... Com pena de Catarina. Primeira vez, né? Em pois 21 é. Temporadas, né? Ficamos com pena de Catarina. Que dessa vez ela levou o cu. Mandaram ela deitar na cama sem ela fazer. Uhum. E aí, menino, o doutor Bukamusha tava pronto pra fazer o corte lá na moça, né? Menino. E aí. Aí fala: não, pare! Pare as máquinas! E aí ela, Meredith, ficou olhando assim com cara de mal, né? Aquela potência toda. Pra proteger Dante Catarina, assim, ih, fudeu, né? Então, e paralelo a isso, a gente teve mais esse plot de Link, né? Sempre muito movimentado, né? Ai, nossa. Agora descobrindo que Joana é o amor de sua vida, né? Sempre foi, né? É, o amor de sua vida por causa da mulher que tava dando a festa de divórcio, né? Uhum. E se fudeu toda. E aí ele, né? Aí ele ainda fala assim, nossa, pra Amélia, né? Fala, então, um dia uma amiga muito suficiente, né? Falou que eu ia conhecer o amor e ia ser minha melhor amiga. Eu adoro uma hora que ele chega pra Joey e começa a narrar todas as coisas off-screen que eles viveram, né? Pela Aí o Henrique falou assim, mas teve isso? Mas eu não fico com a impressão de que a cada vez ele vai inventando mais coisa pra essa amizade deles que a gente nunca soube. Sim. Olha... Ele fala, porque quando a gente escalou o Everest com a Anitta, né? Quando eu te livrei de professora Chu, tal. Uma loucura, né? Esse, essa grande amizade aí. A gente fazia faculdade, você comia clube social. Olha, ele fala assim, ai, que não vai ser fácil, mas eu quero me casar com a minha melhor amiga. Você aceita se casarem comigo? E aí ela fala, aceito. Aí ele abre a caixa do anel, tá vazia. Olha, Link. E ele fala que já passou por isso várias vezes, né? Melhor você escolher. Porque foi só a Amélia, né? Que ele se humilhou várias vezes, né? Uhum. Todo dia a Amélia dando um coió nele. Falou assim, acho que não, hein? Acho que não, meu anjo. Ai, maravilhoso, gente. Mas foi só isso acontecendo, Léo. Você tem mais alguma coisa importante? Menino, teve o grande Dr. Bailey aí, como sempre, se achando o residente você tudo, né? Uhum. E aí, por conta deles ficarem atendendo uma pessoa no meio da estrada, o órgão, né, demorou pra chegar, porque sempre essa barra, ele, no fim, não chega. Chega, mas ele não pode botar, né, quanto do Alzheimer. Do Alzheimer da menina. Eu achei que ia vencer o órgão, que eles falam assim, tem meia hora ainda. Ah, tem tanto tempo, eu fiquei assim, mas meu anjo, você tem que contar com a eventualidade, você é em Seattle, né? É, mas era o tempo de passar na manteiga e... Sim, entendeu? Daquela douradinha, né? Daquela douradinha, exatamente, deixar ele descansando e depois transplantar. Aí o caso tórrido de Dr. Costinho e Simone, né? Sempre muito on point. Aí eu não aguento aquele. Esse homem tem uma cara de sujo. Owen continua flertando com a molezinha. Ih, exato. Exato. E não, ele ainda fala assim, ai, pra doutora Ted, ó, vou dar carona pra ela, tá bom? Doutora Ted fala, vai, meu amor, dá carona pra ela sim, deixa ela pegar no manche. Amo. Vai, meu amorzinho, você é tão criativo. Exato. E no episódio dessa semana, a Sofia Bush vai voltar, né? Ah, finalmente, né, amigo? Dessa semana, a Sofia Bush vai voltar. E aí vai rolar uns olhares lânguidos aí. Tá. É. Quem vai trair primeiro, doutora Ted ou doutor Owen? Quem vai trair primeiro? Quem vai romper essa barreira aí da fidelidade? Fica a questão. Tá. Stay tuned. Ai, ai. Exatamente. Stay tuned for seeing us on next episode. Uhum. Vamos falar de coisa boa, então, amigo? Opa! Falar de coisa boa, finalmente, né? Vamos falar, então, da minissérie que conquistou o coração dos viewers nas últimas semanas, né? Eu tenho muito orgulho de dizer que trouxe essa notícia pro site onde eu trabalho em 28 de novembro, né? Eu trouxe uma notícia sobre essa série, quando saíram as primeiras imagens dela, que ela ia ser filmada em plano sequência. Tenho muito orgulho disso, de que não vim pelo hype, já tinha gostado da ideia ali, depois vi o trailer e também me convenceu. E estamos falando aí da provável, né, segundo aí muitas apostas já, da grande vencedora de Limited Series desse ano aí, que é Adolescência. Adolescente, né? É um bicho diferente. Nova série, nova minissérie da Netflix, nova minissérie britânica, né? Em apenas 4 episódios, 2 episódios de 1 hora e 2 de 50 minutos, mas que são capazes de te dilacerar por completo, né? A premissa da série basicamente é um adolescente de 13 anos que está sendo acusado de ter matado uma de suas colegas de classe, né? E a gente vai acompanhar esse processo, né? Esse trâmite jurídico. E pela premissa, a gente pensa que vai ser só mais uma série onde aconteceu um crime, que a gente vai acompanhar o passo a passo desse processo, né? E vai chegar num julgamento e numa possível sentença. Uhum. Só que aí eles subvertem essa expectativa que a gente está tendo, né? E passam a trabalhar um tema mais macro, né? Se é que eu posso dizer, né? Porque até quando o Zanon me perguntou, antes dele assistir, né? Da questão do crime. Igual ele fez igual você, me perguntou do crime e tal. E eu falei, é muito mais uma série menos sobre o crime e muito mais sobre a juventude, os adolescentes, as coisas que passam na cabeça deles. Então, os incels, né? Então, eu acho... Eu fui bem esperando o Defendendo Jacó. Acho que foi todo mundo meio nessa, achando que ia ser... Então, eu nem ia ver essa série, que eu sempre pulo umas coisas da pauta, né? Spoiler. Eu nem sabia que existia. Aí eu nem ia ver, porque tava na pauta, né? Eu falei assim, série de adolescente, mata, sei o que. Eu falei, deve ser igual aquela série chata da Apple, né? De sempre. Aí eu vi o povo muito falando, né? Que a nova Coqueluche. Aí na hora que falaram assim, é tudo plano sequência, eu já sou um pouco putinha, como é nossa Zuka, e plano sequência. Eu gosto muito das coisas de plano sequência. Você gosta, amigo? Eu amo, eu gosto muito. E aí na hora que eu vi que era todos os episódios para uma sequência, eu preciso assistir urgentemente, porque eu sou... sério, eu acho que, tipo o filme lá que teve o Birdman, que é plano sequência também, eu gosto do filme porque ele é plano sequência. Então, eu gosto muito disso aí, por isso que eu fui ver e saí mesmerizado, como diria Leonardo. Né? E assim, eu fui sabendo da premissa, mas eu não imaginava como seria, né? E eu confesso que no começo tudo me deu uma chocada, assim, né? Porque a gente tava vendo ali os policiais conversando, tipo, um fim de expediente, né? Um fim de plantão. E aí, de repente, eles recebem esse informe no rádio. E aí, eles invadem essa casa com uma truculência inacreditável, né? Mandando a família se abaixar, sair, não sei o quê. E aí, quando eles abrem a porta e tem aquele varapau dentro do quarto... Como sendo mijado, né? Como suspeito. Parece até emerge, né? E levando ele e tal. Eu fiquei assim meio impressionado, né? E quando a gente vai vendo essa questão do plano sequência, e também gostei muito da questão da agilidade da polícia nessa cidade, né? Porque o crime aconteceu por volta de 10h30 da noite, e às 6h15 da manhã eles já tinham prendido... Já tava fichado, menino. O suspeito. De né? novo, achei, parece até até merda. Achei de uma agilidade incrível, né? E menina, vale eu gosto muito desse começo que você fala, assim, você já tá esperando que vai pegar o menino e vai prender, né? Aí você já pensa como é que vai ser o grande psicopata e tal. Meu, mas na hora que o moleque sai da cama e tá todo mijado, aquilo dá uma quebrada, você fala, pô, é uma criança, né? Tem 13 anos. E, gente, 13 anos é uma criança. Por mais que ele tenha feito tudo que ele fez, é uma criança. Vai, é, não falou eu tava aí, vendo tá que... com medo do que ele fez, né? Eu tava vendo que a maioridade penal lá na Inglaterra é 10 anos, né? Então... Sim. Porra! É, a maioridade penal na Inglaterra é 10 anos. E vale dizer que o Owen Cooper, né? Que é o ator que faz o Jamie, né? O protagonista da série. Esse é o primeiro papel dele, né? É o primeiro papel dele, a primeira coisa que ele tá fazendo. E o primeiro episódio que eles gravaram foi o episódio 3. Jura? Aham! Uhum. Porra, é um episódio que eu acho que ele tá melhor, é o primeiro que gravou, acho que... O primeiro episódio que eles gravaram foi o episódio 3. Eu vi que também uma entrevista dele falando que esse episódio tem muito improviso, muito. Sim. E que a mulher, e a mulher ajudou muito ele, assim, com respostas reativas, pra ele também ser reativo, entendeu? Então, tipo, acho que um bom mérito também da atuação dele nesse episódio vem da atriz que contracionou com ele. Os dois foram muito bons ali. Foram muito bons. O Edu, não sei se você sabe, eu vou perguntar. Esse plano sequência que eles gravaram foi num take só? É aqueles plano sequência que você corta e volta pra aquele lugar? Take só. Tudo num take? Nesse, tudo num take só. Caralho. Pode falar. Tem até o eles eu vi um making off no TikTok do episódio 2, né? Porque o episódio 2 é todo ali na escola, aí o policial vai correndo atrás do menino, né? Do outro incelzinho. E aí tem aquela parte que ele entra no carro com o filho, né? O carro sai, aí a câmera acompanha a menina, né? A amiga da menina que foi morta. E aí a câmera dá aquela subida, né? E vai pro estacionamento, né? Aí no making off eles mostram o cara vindo com a câmera assim, segurando, acompanhando. Aí nisso eles acoplam a câmera num drone e o drone sobe com a câmera pra poder fazer a chegada no estacionamento, onde a câmera desce de novo e vai lá ficar perto das homenagens onde tá o pai do Jamie, né? Inclusive o Stephen Grant, que faz o pai do Jamie, ele é criador da série, né? Menino, imagina o inferno. Porque assim, o terceiro episódio é o melhor deles, a gente vai chegar a falar nele. Mas assim, que é muita atuação dos dois. Mas o segundo episódio deve ter sido um inferno gravar, porque é muita gente, muita envolvida. Eles têm que jogar pra um lado ou pro outro, eles têm que fazer tudo certo, não pode errar. Quando você conhece uma trabalheira do cacete, né? Uma trabalheira do cacete, ainda mais com um elenco de jovens nesse segundo episódio, né? Que tem muitos jovens, eles estão sempre falando com jovens, ou os jovens estão fazendo alguma coisa, aquela confusão que eles arrumam lá no recreio, né? Que a menina soca a cara do outro menino também, assim. Uhum. E cara, eu fiquei muito, muito surpreso positivamente, né? Por causa desse plano de sequência que eu achei muito foda. E tudo como a gente vai vendo essa construção, né? Tipo, nesse primeiro episódio, que a gente vê o menino sendo pego, levado, o detetive lá, tipo, tentando, dentro de tudo que ele pode, explicar os direitos dele, a questão do advogado e tal, o que ele pode fazer. A gente vê o exame médico, que ele tem medo de tirar, tem medo de agulha, né? Apesar da atrocidade que ele cometeu, ele tem medo de agulha. É muito bizarro, né? E ver como a mãe fica meio que espantada do fato de ele ter escolhido o pai, né, para ser o representante, né? O adulto representante e não ela, né? Que depois a gente vai entender o porquê que ele escolheu o pai, né? E eu gosto muito também dessa decisão de que até então a gente tá acompanhando tudo isso e a gente tá meio assim, tá bom. Mas vai contando pra gente, assim, o que aconteceu. E quando, no final do primeiro episódio, a gente vê que ele realmente matou a menina, aí, tá bom. Aí você fala, tá, e agora? O que vem adiante? Porque, assim, é uma prova concreta do que aconteceu. É, eu acho que isso é muito da nossa expectativa, porque assim, eu falei pro Sassi, né? Eu no meio do episódio estava muito nervoso, falei, Sassi, me fala já se esse garoto tem alguma culpa. Sassi falou, já tem a resposta no primeiro, beleza. Aí eu cheguei no fim do primeiro e falei, Sassi, não estou convencido. Que é um vídeo de longe e tal. É, eu falei a mesma coisa, Pedro, que eu achei que era outra pessoa. Aí ele falou, ah, você é o pai do garoto, você tá... Mas é porque o que eu achei é assim, a série não vai resolver isso e seguir mais três episódios da gente sabendo. Porque é isso, a gente tá tão acostumado a ficar nessa... Ah, vou fazer uma reviravolta, vou não sei o quê. Aí quando no segundo começa a mostrar os outros colegas, você acha assim, ah, vai ter outros colegas envolvidos, obrigaram o menino, sabe? Você fica se apegando que vai ter alguma, sabe, alguma twist. E não tem, e até porque o amigo dele é muito parecido com ele também, né? No tipo. Eu achei que era o amigo com a roupa dele. O dono da faca, né? O dono da faca. É. Olha a faca. Ele é muito parecido. Mas é o que você falou, essa série não teve esse twist, porque a gente tá esperando, que eu esperei que era quatro episódios, pra resolver o caso, e no final você ia resolver e ver que não era menino e tal. Ou ia ter uma explicação mais lógica pra isso. Mas essa série, se você parar pra ver, não tem nenhum twist durante nenhum episódio. É uma série básica, assim, no grosso modo falando, muito bem feita, mostrando como é que foi a construção de por que ele fez e as pessoas envolvidas. E sobre o que o Sasser falou, né? Ele falou, é sobre adolescente, né? Sobre o crime. Ah, isso é muito inteligente, já pegando isso no episódio 2, eu aqui no primeiro não tô entendendo nada. Mas é isso, eu acho que é muito básico as coisas que acontecem, mas muito bem feita. Você fala, caralho, que puta série foda, né? Sim, e eu achei que o mais legal nessa série, que assim, a gente não passou a mão na cabeça do menino forma nenhuma, assim. Ah, sim. É porque ele sofreu bullying, ah, porque ele era incel, ah, porque... Assim, meio que tudo isso fica muito secundário quando ele te prende no sentimento de que, assim, uma criança está sendo presa por um ato horrendo, e você quer muito entender a motivação, pelo menos o que ficou pra mim, é tipo assim, eu não queria saber como o crime aconteceu, eu queria entender qual foi, o que que ele sentiu, entendeu? Qual foi o estopim pra ele falar assim, eu vou matar e fazer do jeito, da forma como ele fez, sabe? E na emoção de todo mundo envolvido, né? E por isso que o plano sequência funciona tão bem para expressar esses sentimentos, porque você tem tempo de absorver aquele ambiente, aquele sofrimento, aquela angústia, aquilo tudo, porque você vai todo um caminho até a delegacia, todo um caminho até a escola, todo um caminho até a loja de a Leroy Merlin lá deles, tudo isso você não para de ver. Então você não para de sentir ali o que eles estão sentindo, você vai digerindo aquilo tudo ali. Então acho que tudo funcionou muito bem para o propósito da série, que não é realmente desvendar crime nenhum ou ser altamente polêmica e para falar, ah, o incel, ele é inocente ou ele é uma vítima. Não tem esse tipo de discussão, não abre para isso. Eu acho que tem uma pequena, assim, desse terceiro episódio. E, assim, eu entendo que é um tema que eles têm que apresentar para o maior público possível, mas eu acho que para a gente é meio do tipo... Olha, gente, como os meninos são criados, essa masculinidade que leva as pessoas a agirem assim. Então, assim, não chega a ser uma passagem de pano pra ele, mas eu acho que o jeito que eles exploram o tema dá a entender que, tipo assim, ah, mas é que nossos meninos, eles estão crescendo de uma forma que vai acabar sendo inevitável matar uma menina, né? Tipo, sabe? Eu já não senti, eu acho que eles explicam qual que é o rolê, tipo assim, eles não passam pano, que nem a Amanda falou, mas também eles não acusam. Eles falam, aconteceu isso, neste caso aconteceu isso, isso, isso. Então poderia ser, tipo assim, tanto que eles falam do pai lá, o pai no final fala que chegou, ele apanhava do pai dele, que o pai dele era filha da puta, tava abusivo, não sei o quê. E ele cresceu e não fez cagada nenhuma. Agora o filho que era criado com amor, tinha tudo que queria, fez a bosta toda. Então eu acho que ele dá muitos fatos, assim, foi uma ocasionalidade que aconteceu, tipo, não sei se é essa palavra. Foi uma série de fatores que levaram o Jimmy até isso, porque até então, principalmente no quarto episódio, né, que eu acho que até é bem corajoso dele ser um episódio inteiro focado só na família, né? Aparece o menino. Nem aparece o menino, exatamente, que eles ficam levantando essa questão. E ali no terceiro episódio, né, onde é esse confronto direto dele com a psicóloga, até porque a gente também vê o primeiro episódio, o segundo episódio é 3 dias depois, aí o segundo é 7 meses depois, o terceiro é 7 meses depois, e depois o outro, né, mais de um ano depois, 13 meses depois. Então tem esses saltos, assim, a gente sempre é recolocado dentro desse tabuleiro, o Léo gosta das peças do tabuleiro, a gente é sempre recolocado nesse tabuleiro sem necessariamente estar com todas as informações. Mas ainda assim, ele é muito completo no que ele quer te dizer, né? O Zanon, eu concordo muito com isso que o Zanon falou, dessa questão de, tipo, no terceiro episódio, que a psicóloga, ela vai jogando as coisas ali, né? Que ali é a quinta consulta dela com ele, né? E ela vai jogando as perguntas para ver como ele vai recebendo esse direcionamento. Tanto que ele fala, o outro psicólogo é muito mais direto. Ele pergunta o que quer. Você fica nesse negócio, você quer saber o meu entendimento sobre o entendimento do entendimento das coisas. E ela vai meio que testando o limite dele. E eu falei com o Zanon, falei, nesse terceiro episódio, viado, eu terminei o episódio exatamente como a psicóloga. Eu tava cagado. Sim. Uhum. Cagado. Porque é muito bizarro, né? Porque quando ele tem aquele descontrole de fúria, que ele joga o copo e bota a mão na cara dela, não sei o quê. E aí, depois ele vai alternando esses picos, né? Onde ele tá muito de boa, e aí, de repente, ele dá um rompante. E ele fica muito nessa questão, né? Que ele fala assim, porque eu sou feio, né? Por isso que ela não gostava de mim, porque eu sou feio. Ela, mas o fato de você ser feio... Aí ele fala assim, mas você não vai dizer que eu sou bonito? Você não pode falar que eu sou feio, pode? Ela... É? Eu falando. Não tem nada a ver com a outra. Igual quando ela fica fazendo as perguntas, né, mais íntimas, né? Ele fala, você pode perguntar isso? Você tem autorização pra perguntar isso? E aí, toda hora ele questiona isso, ela, né? Que ele fica, tipo, eu sou... É como assim, eu sou uma criança, né? Você tá me perguntando esse tipo de coisa, você não pode falar isso. Eu sou uma criança, exatamente. E ao mesmo tempo, enquanto ele tá meio assim, né, perturbado, entre aspas, ela tá perguntando, você vê que quando ela começa a dar corda, ele fica tipo, vi a foto, fica tipo duro e não sei o quê. Que é muito comportamento de adolescente mesmo, né? Não tem como. É, então, porque assim, todo o comportamento dele ali, por mais assim, eu sei que ele é culpado, ele não tem, tipo, não tem como passar pano pra ele, mas assim, eu não consigo detestar o cara, porque ele, meu, tem 13 anos. E ele foi. E o que ele é influenciado por uma série de fatores. Ele não é daquele jeito. Porque ele se acha feio perante as outras pessoas, por isso. Ele achou uma comunidade lá na internet que ele ficou mexendo, porque também se fala muito sobre isso, né? Nas coisas online, assim. E aí que ele viu que pensamentos que se alinhavam com o momento que ele tava vivendo, ele se alinhou com o incel, né? Aí é foda, né? Mas eu até achei que ia ser assistir tipo um jogo que ele tinha feito na internet, esses jogos que tem de fazer desafio na internet. Baleia Azul, né? É, tipo Baleia Azul, né? Baleia Azul, incel. Mas você vê também que a menina não era boa bisca, não que merecia morrer, gente. Não vamos culpabilizar a vítima. Exatamente. Né? Ah, também era uma filhinha da puta, né? Sim, como a maioria dos adolescentes, né, amigo? Como todos os adolescentes. Então, é sobre isso, né? Tipo, coisa do Twitter. Essa trama acabou me pegando muito, porque o meu sobrinho tá com 12 anos, né? Tá com 12 anos, e aí ele fica mexendo nessas coisas de Roblox, não sei o quê, e aí dentro do Roblox tem o chat, que ele fica conversando com as pessoas que você não sabe quem são essas pessoas, se é adulto, se é criança, se é homem, se é mulher, se é cachorro, se é periquito, você não sabe. Aí a minha irmã falou que ele tem o celular dele, né? Mas agora ele tá com tempo de tela limitado. Que ele fala assim, tipo, na frente da mãe é aquele negócio. Na conversa no WhatsApp com os amigos, com 12 anos, é as maiores barbaridades que são ditas, né, com os amigos, assim, sabe? Então, é esse momento em que eles estão aprendendo muita coisa e, ao mesmo tempo, eles estão muito vulneráveis às influências, né? As influências externas, eu acho. E assim, a gente tem uma tendência, quando a gente tem um distanciamento maior da época, a gente fica meio chocado. E eu penso assim, gente, a gente com, sei lá, 11, 12, 13 anos, tava no mic falando os maiores absurdos sem nem saber o que tava falando, sabe? Uhum. Tava nos bate-papo da UOL aí. É, falando é muito merda. Recebendo rola direto na cara, uhum. Sem nem pedir. Tamo aí até hoje falando merda, né, menino? Olha aí, tamo aí até hoje falando merda. Mas é, não, eu, mas é. Eu achei boa, assim, só pra resumir um pouco do que eu achei. Eu concordo com tudo que foi falado, eu achei realmente uma série muito boa. Mas o plano sequência, pra mim, é cansativo. Então, você ficou assim, cansada, né, amiga? Eu fiquei cansada. É, pra mim, eu acho que eu gosto de dramalhão. E a série, pra quem não viu ainda e ainda quer ver, depois de tudo, todos os spoilers que a gente já deu, vai preparada pra coisas pesadas. Coisas pesadas. Uhum. Então, não tem um momento de alívio cômico, não tem um momento de respiro. Não tem uma risadinha, não tem nada. Nada, são 4 horas de tensão. Então, como eu falei essa questão do tempo também do plano sequência, né? Que você fica ali naquela. Essa passagem de tempo ela é angustiante pelo momento que você está vivendo ali junto com aqueles personagens, e de tantos ângulos diferentes, né? Você vai absorver a angústia do menino sendo preso, do pai vendo o filho sendo preso, da mãe que não está entendendo nada, do policial que está prendendo uma criança e que é da idade do filho dele, sabe? Então. São muitos sentimentos. Isso tudo, pra mim, eu particularmente fico cansada. Eu me envolvo e acabo ficando muito cansada. Mas é uma série muito boa. Vale a pena o cansaço. As 4 horas valeu, assim, demais. É engraçado que assim, não... Como o Jamie diz pra psicóloga, né? Você tá com medo de mim? Uns 13 anos? E eu te assustei? É engraçado que eu não senti um incômodo. Eu achei que eu ia, quando a Mandy comentou. Eu não tinha assistido ainda. Eu acho que assim, é muito bem sucedido em passar essa tensão, essa angústia de fato. Mas assistindo a série, eu acho que eu acabei desligando, assim, tipo, geralmente costuma me incomodar mais. Até em, por exemplo, Mansão Bly, que é uma série que a gente passa muito, eu lembro de ter ficado mais agoniado do que eu fiquei nessa. Uhum. E eu vi algumas pessoas no site X, né, dizendo que a série não teve final. E eu falei assim, como não teve final, gente? Ai, gente, mas o final, assim... Não vai ter final, porque assim, o menino vai ser. O menino se acusa. Decidiu mudar o testemunho, né? Gente, o final é esse. Ele tinha que ele entender, porque assim, também é sobre ele entender a bosta que ele fez. Uhum. Então, gente, eu fui culpado. E é isso, ele tá tomando responsabilidade por aquilo que ele fez. Sim. E aí aquele. O pai e a mãe no final se acusam, tipo, chorar, tudo. Que eu, assim, eu gosto do final, mas assim, eu achei que eu ia gostar mais. Eu acho que o último episódio não é um. Não. Nossa, foi... eu amei o último. Eu amei o último episódio. Então, eu gosto mais dos outros do que do último. Mas o choro do pai e da mãe no final. Desculpa. E eles se acusarem no final, ah, porque eu podia ter feito isso. Que eu acho que é. Eu acho que é o que todo pai faz, né? É o que todo pai e mãe faz quando vê que o filho passou por uma coisa que não, ele não esperava, né? Onde foi que a gente errou? O que foi que a gente errou? E a gente vê que até eles mesmos falam, né? Que a menina, a filha mais velha aparece, né? Eles falam, de onde saiu ela? Saiu ele também, cara. Do mesmo lugar. E uma cena que me pega muito, eu acho que assim, o episódio inteiro eu gosto muito do pai, eu acho que a atuação dele tá on point, mas a cena que o cara chega pra ele e fala assim, ah, eu sei quem você é, o cara o incel, loja, né? Ele fala, eu tô do lado do seu filho, eu vi as fotos dessa garota, com certeza... Ela é culpada, não sei o que, e aí o pai tem a... gente pode levantar um dinheiro pra ajudar, tirar ele de lá. Isso, e ele fala assim, porra, que merda que meu filho fez aqui. Tem gente que apoia e olha por qual motivo, sabe? Porque viu fotos da menina. Tipo, você vê na expressão dele tudo que você precisava, assim. E você vê que é uma coisa que, assim, ele tá do lado do filho dele, porque é filho dele, no começo ele tá do lado desde o começo, descobre... Mas ainda fica do lado do filho dele, mas quando vê o cara falando isso, ele vê que o filho dele fez bosta, e quando o cara se declara culpado ali, depois de todo aquele estresse ali que ele passou, ele desabe e fala, ele meu, fica sem, ele fica sem palavras, né, que a gente vê que quando o Jamie fala assim, ah, eu vou me declarar culpado, vou mudar meu statement, né, me declarar culpado, ele fica sem reação, ele fica sem palavra, a mãe e a irmã que tomam o controle ali no momento, né? Porque até mais pra frente, quando tá só o pai e a mãe no quarto, a mãe fala assim, ele chamou por você porque ele sabia que você ia acreditar nele. Não importa o que acontecesse, você ia acreditar nele. Sim, e ele pergunta, né, pro filho, Se você fez alguma coisa, fala pra mim e aí a gente vai junto e tal. Uhum. Ele, não fiz nada. E ele realmente acreditou que o filho não tinha feito nada até ver o vídeo, sabe? Isso... E depois do vídeo, o Jamie ainda fala, eu não fiz nada. Mas então, essa parte que eu fiquei meio confuso, por que que ele fala que não fez nada? Tipo... Eu acho que ele ainda tinha esperança. Vocês disseram, né? Que o vídeo era distante e tal, não sei o quê. Esperança de se safar, sabe? Eu acho que ele se entrega não por um entendimento de que, tipo assim, caramba, o que eu fiz é horrendo e eu mereço pagar por isso. Uhum. Eu acho que ele tá avançado pra uma criança de 13 anos, mas eu acho que ele se veio encurralado mesmo. Fala, tipo assim, cara, não tem mais o que fazer. Não tem mais saída, né? Não tem mais saída pra mim. Então, eu vou me entregar. Cara, é muito. É, assim, é pesado, mas faz você pensar em muita coisa. Porque não é uma série que ela te fala o que você tem que pensar, ela te faz refletir, que é o que falta muito na série, né? E aí eles estão contando de vários pontos, e aí você vai ver o que você acha, você vai tirar de conclusão daquilo, né? Sabe uma coisa também que eu achei genial? Eles não colocarem o ponto de vista da família da garota. Porque não é sobre a garota. A série não é sobre a garota. E a policial fala isso. Até, né? A policial pergunta, né? Até a policial pergunta. A gente sempre faz o crime ser sobre o assassino e nunca sobre a vítima. E a série foi a mesma coisa. Exato. Acho que essa crítica também foi encaixadinha, assim, também, porque alguém ia falar assim, pô, ninguém mostrou nada da garota, não sei o quê. Acho que pra mostrar que é isso mesmo. É o normal, é isso mesmo. Exatamente. Não, eu fiquei muito, muito feliz de ter visto desde o material promocional, a trailer, e principalmente quando a gente vê o produto, né? Porque às vezes o trailer engana, né? Muitas vezes o trailer engana. Mas aqui não, foi um negócio muito bem feito, muito, muito bem construído, muito bem atuado, né? Porque, tipo, o menino dá um show, a psicóloga, é o pai, o policial. Nossa, eles são muito fodidos de bom. Sim. Muito, muito fodidos de bom. A policial também. A policial também, a Viúva Negra do Capitão América 4. Mas depois que eu fiquei sabendo então que o menino Owen foi o primeiro papel dele, eu fiquei ainda mais impressionado. Na hora que o Zanon perguntou o negócio do take único, né? Tipo, eu lembrei que eu vi um reels de curiosidades sobre a série no Instagram que falou que eles gravaram 4 vezes cada episódio. Até, tipo assim, pra escolher entre os 4 o que ia efetivamente pra série. Então, tipo, fora o tanto de ensaio que deve ter tido, né? Antes. Né? No TikTok tem vários vídeos dos ensaios, é bem legal. Pô, tem que ter uma porrada. O Sassi mandou um vídeo do menino falando, e ele falando que aquela cena que ele dá uma bocejada era improviso, que ele tava cansado, que era já a segunda do dia que ele tava fazendo. E aí a menina fala assim, você tá com sono? Eu tô te entediando? E ele respondeu, tipo, muito da forma do ator, do personagem mesmo, muito bom. Aliás, é impressionante, assim, o que você vê do primeiro episódio, né, deles mijados, não sei o que e tal. Porque, assim, claro que a psicóloga está arrancando ali, né, um pouquinho da verdadeira psique dele, mas, assim, a transformação desse menino também com as falas e com o deboche dele é muito, muito, muito impressionante. Ele só aparece em 2 episódios, né? Sim. De 4 episódios, só aparece em 2 episódios. E ele fica marcado na sua cabeça, tá certo que ele fica o tempo inteiro aparecendo em tela, né? Mas o personagem dele foi muito bom e o menino foi muito bem, assim. Foi. Espero que ele consiga ter outros trabalhos legais como esse, assim. De verdade. E... Vai entrar na série do Harry Potter. Que? Aliás, né, fazer uma observação aqui, que eu comecei vendo essa série no idioma original. E em algum momento eu fui fazer minhas coisas de casa e eu pus dublado, né? E a dublagem é horrenda. Porque tem uma hora que tá a amiga da vítima falando. E aí eles botaram uma voz bem Patrícia, assim, tipo. Ai, que papinho é esse, não sei o que, sabia que vocês iam tentar jogar a culpa pra ela. E eu falei, hã? Aí quando eu fui botar a voz original da menina, totalmente outra coisa, outro tom. É, mas essa eu só vi no original mesmo, assim. E pra mim, e principalmente no episódio 3, né, acho que faz toda a diferença a gente ver a atuação mesmo, assim. Não que a dublagem não seja uma atuação, né, mas... Atuação é, não, então falando que a dublagem é ruim, nem é que, tipo, não combina com o que tá sendo dito. É, tecnicamente é ok, mas a escolha de vozes em si, principalmente quando eu vi nessa personagem, eu achei bem falha. Bem ruim, né? É. Mas eu fiquei bem feliz com a minissérie, de verdade. Assim, é tão bom, né? Quando a gente vê um negócio bom, né? Pô, é bebê Rena desse ano. É bebê Rena desse ano. Até então, né? O ano tá aí. Exatamente. Até então. Com certeza. Fiquei feliz também. Foi mais uma vez uma série britânica, né? Mais uma vez. Olha aí. Série de britânica espontânea. Eu fiquei feliz que foi um menino de 13 anos que interpretou um menino de 13 anos e não a Eleven. Uhum. E não a Millie Brown, né? Exatamente. A Millie Brown, né? Mini Bonnie Brown ou esposinho de robô. Eu amo Millie Bonnie. Billy Bonnie. Ai, nem sei falar, mano. Millie Bonnie Brown. Billie Jean. Billie Bonnie. Né? Mas muito bom, muito bom. Se você não viu, o Zanon falou assim: ah, a gente deu os spoilers tudo. O único spoiler que a gente deu é a questão do menino ser o assassino. Fora isso, uhum. É uma série sem spoilers. É uma série que você pode ver que ela não tem nenhum spoiler, assim. Não tem. Não tem como dar muito spoiler mesmo. É. Tirando isso do assassinato, que é realmente confirmado no primeiro episódio, né, por cima, né, nem coisa que posterga. Fora isso, você pode ver tranquilamente. Ah, eu posso enaltecer um personagem? O filho do policial, acho um querido. Maravilhoso. Ele desvendou todo o rolê dos emojis, né? O nosso Alec, o Alec da Inglaterra. E eu aprendi, né, também, porque eu não sabia dessas porra, nada disso. Também não. É, a gente não é jovem, né, amiga? Em céu explodindo, o outro lá, o negócio roxo, que não sei o quê. O coração amarelo é um negócio, o azul é outro negócio, o vermelho é outro negócio. Gente, eu mando o coração que tiver no meu coração pra pessoa. Com a cor que tiver no meu coração. Eu também. Pô, imagina eu tô mandando um coração. É, eu coloco um coração lá, a pessoa tá achando que eu tô querendo transar com ela e é um feio, aí fodeu. Porque na verdade você quer transar, né, amiga? É. No mapa da fome, né? Como eu lembro sempre que a gente tá. Olha aí. E na verdade você quer transar, essa é a verdade. Bom, na sua cara, né? Mas, pra gente não terminar tão baixo astral, né? Vamos fazer aí um resumex de Beleza Fatal, que vai estar no programa na semana que vem também, né? Olha aí. Infelizmente, essa última semana. Não veio aí, mas a gente quer saber, né, como foi pra Mandy assistir 15 capítulos na sequência. Olha, foi uma maratona. Graças a Deus, na minha língua natal, né, pude fazer várias coisas enquanto tava vendo, mas assim, eu tava muito atrasada, muito atrasada. Tipo assim, a galera já tava no 35, já tinha terminado, e eu tava, cara, eu tava muito atrás, eu não lembro quanto atrás eu tava, mas eu lembro que eu comentei com os meninos que eu fiquei chocada que estava esperando Márcia Argento e me entregaram Ana Argento do Neida. Fiquei... Eu falei! Então, você foi uma guerreira de ter conseguido fugir dos nossos spoilers do grupo, né? Exatamente. Eu passava todos, assim, estão falando de Beleza Fatal. E já tava me dando spoiler, que eu tava lá na frente, depois ela passou à frente de todo mundo. Olha quem diria. Mas isso eu fiquei bastante chocada. A quantidade de reviravolta que o Rafael Montes conseguiu dar em 10 episódios. Tipo, vai a empresa pra uma pessoa e vai pra outra pessoa e toma de outra pessoa, não sei o que. Gente, eu fiquei passada. Pra vocês verem, eu não tinha nem visto ainda o boy do J.K. Rowling lá, do velho. Pois é, meu, quando você começou a falar da bunda dele, eu falei, gente, mas falei tanto dessa bunda aqui, ela conseguiu escapar. Então, e eu achei, assim, uma delícia. Quero em outras séries essa bunda. Não precisa nem ser um ator horroroso, péssimo ator. Para, mas tadinha. A bunda. Pode ser dublê de bunda, igual o Joey. É uma perfeição só. O que mais, assim, que me chocou bastante? Tem que lembrar, né, amigos? Vamos lá, foram muitas informações. Foram muitas informações. Da semana passada que vocês viram, que foi o 30, começa da onde? Só pra eu ter uma... O da semana passada ele começa com a chegada da Ana Argento. Aí vai tendo todas as revelações lá com Tomás e tudo. Rogue. Acho que Rogue sofrendo com Gisela já foi nesse ciclo agora, né? Não, acho que foi na semana passada. No passado. Foi dessa semana, foi. Não, dela marcando ele. Foi semana passada. Jura? Jurava que tinha sido nisso. A gente comentou isso. É. Ela maravilhosa falando, are you ready, baby? Ah, falou. Comentamos. Eu falei até da cena dela com a Atila, na verdade. Sim. Nossa, velho. Isso foi a maior delícia dessa série até agora. Foi muito bom. E eu quero muito exaltar essa atriz que eu meti o pau nela, assim, mas eu acho que ela entregou muito agora na reta final. Então... Grande Julia Stockler. Julia Stockler, tô me redimindo aqui com você. É mesmo, que eu falei pra Edu que a gente descobriu que ela é a mãe de Maísa em Garota do Momento. No começo da... Ela é a mulher que morre, que Fábio Assunção mata no começo da novela. Eu nem lembro. Sempre sofrendo na mão de macho. É, pensando nos outros núcleos, vamos lá. É, menina, eu não lembro o nome das personagens, a mulher da Zinha? Menina sofre mais que a Ju, né? Porque Carol, né? Carol é só arrebentada. Cada porta que ela abre é um trauma novo. Viado, olha, eu falei, eu cheguei a comentar com vocês no grupo, porque eu falei, gente, se o final dessa menina não for o suicídio, ser, realmente ela você é uma guerreira. Se não foi ela dando um tiro no olho. No olho, foi isso que eu falei. No próprio olho, porque assim, cara, chegou um momento que essa atriz, ela só chorava. Todas as cenas dela era ela chorando, chocada, com coisas que a gente já sabia há muito tempo, mas ela tava descobrindo agora. E aí ela ia se chocando, pá, pá, portas dos desesperados. E, gente, essa menina vai surtar. Ela vai fazer uma maluquice. Mas deu tudo certo, gente. Mas eu acho que ela ficou um pouco chata, que ela só sofre. Aí fica, ai, tá bom, gata, você já entendi. Tinha que mostrar ela sofrendo o tempo todo também, né, Rafael? Um monte de... Também exagerou. Mas tá. Sapatonice, que hoje todo mundo já esperava. Obviamente, das Camilas pegando. Gostei da cena. Camila Queiroz é viciada em tesourinha. Exatamente. Eu gostei da cena. Gostei da cena. Gostaria que esse plot tivesse acontecido antes? Não. Não achava que tinha que ter um romance entre as duas. Não era isso. Então, achei que foi assim. Mas, menina, eu acho que faz mais sentido ela ter pego Camila do que ter pego Caio Blá. Benja. Uhum, é. Também acho. É. Não, é isso aí foi porque realmente. Ela obcecada pela Lola, beleza. E ela quer fazer a tesourinha dela. Agora, o Caio Blá ali me deu um negócio pra quê, né? Sim, e só pra mostrar ela sendo estuprada, porque basicamente foi isso, né? Sim. E assim, gratuito 100%. Tudo aquilo ali poderia não ter existido. É, porque assim, por mais que a trama dela seja, olha o quão longe a pessoa chega pela vingança, eu acho que a parte com a Lola tinha dubiedade, tipo, ah, ela tem essa fascinação com a Lola, e, né, a gente realmente não sabe o tanto que ela quer ser a Lola, quer tudo, beleza. Só que a parte do Ben já era só muito desconfortável e muito... Sabe, tipo, parece meio aquela coisa Game of Thrones, vou fingir aqui um desenvolvimento com a persona. Ah, sei lá, realmente me deu muito no... É porque assim, não chega a ser um estupro porque é consentido, beleza. Mas assim, tem que mostrar a menina sofrendo o sexo inteiro. Tipo assim, beleza, sim. Mostrou que ela começou a fazer sexo, que ela tá fazendo uma cara, né, ruim, que ela não tá gostando. Beleza, mas não. É um... Sabe, cenas inteiras de sexo com ela sofrendo, chorando, entendeu? Uhum. E Benji ali curtindo. Uhum. Pô, pra que isso? Zero necessário. Zero. Não gostei. Não gostei. Deixa eu ver mais o que me chocou. Ah, eu amei a cena de Elvirinha se passando por Lola pra roubar o dinheiro, que eu também não tô pensando. Eu amei muito. Ai, tava muito ansioso você ver esse momento. Cara, eu amei muito. Assim, Giovanna Antonelli, papel de sua vida. Sério. E mesmo. Quando ela volta lá depois com o negócio na cara? Sim. Ah, muito foda. Ai, bicho. Tipo assim, claramente, o cara que atendeu ela ia reconhecer no ato. Uhum. Né? Tem todo aquele hall convenience e ela faz aquele espetáculo todo pra sair correndo do lugar. Ah, muito foda. Foda. Eu virei a paixão, é minha paixão. É, eu tenho ouvido muitas pessoas criticarem a Camila Pitanga porque está com uma atuação muito parecida com a Bebel Má, né? A Lola. E eu vi uma entrevista da Camila Pitanga falando que realmente, assim, ela viu muito da Bebel na Lola. Quando ela leu só, né, o que, enfim, o roteiro e tal, e ela decidiu colocar a Bebel ali, entendeu? Então, tipo, não achei Eu não sei se ela falou isso porque ela recebeu essas críticas ou se ela realmente assim, foi puramente intencional. Mas, e você viu quem é a inspiração de Lola? É Cora, né? É a mãe de Rafael Montes. É a mãe de Rafael Montes, é. Porque eu falei da Cora, porque a Cora é a personagem do Jantar Secreto, que uhum. É muito parecido com a Lola também. Sempre é. A mãe do viado é a inspiração, né, para as coisas que ele faz, né? Então, você vê, ela participou do episódio lá na festinha do Calolias, Lola Lens e tal. E você vê a mãe de Rafael de fato Lola. Uhum. É, e se você seguir o Rafael Montes, que eu já segui ele por causa dos livros, enfim, e você vê os stories assim, a mãe dele é assim, toda espalhafatosa, fala alto, cheia de gestos, assim. Então acho que é muito válido ele falar também dessa inspiração. É, enfim, mas queria falar isso porque eu vi muita gente falando disso na internet e eu fiquei meio, ai gente, será? Eu nem lembro da Bebel direito, então meio que passou batido isso. É que eu acho que era uma personagem espalhafatosa, né, como a Lola acaba sendo, mas, assim, pelo que eu lembro da Bebel também, eu acho interpretação diferente. Beleza, é a mesma atriz fazendo um perfil parecido. Você pegar os papéis suburbana da Giovanna. Alô? É. Ah, tá, não. É, Léo, acho que você se perdeu aí. Se perdeu, não tem nada. É. Se perdeu mesmo. Luciana, silêncio mais uma vez. Sim, vai se mutar agora. One você se more day! One day more! Emília! Se perdeu. Ah, tá. Eu não sei, eu caí. Emília! Você tava falando da Bebel, que você achava que era um perfil parecido. Não, que eu acho que assim, é a Camila Pitanga fazendo uma personagem mais espalhafatosa. Eu acho que é a mesma impressão que a gente tem, tipo, de um papel meio suburbano da Giovanna Antonelli. Vai acabar sendo parecido, mas não acho que seja, tipo, Jenny Lynch fazendo isso mesmo sempre. Ai, que absurdo. Ai, que loucura. Mas foi legal também esse episódio da farofa da... farofa da Lula foi muito foda. Gente, sabe uma coisa da novela que eu acho maravilhosa também? É quando aparece os comentários na live no Instagram da Lola. Sim, muito bom. E aí, tipo, tem umas que estão lá, as pessoas elogiando ela, não sei o que. Aí tem um assim, eu não esqueci o Calolias. Sim, o Calolias marcou uma geração de Lolovers. Calolias é muito bom, né? Jeremy, e eu surtei quando ela apresentou esse batom que queima caloria, gente, porque foi um surto da internet essa época. Foi triste, foi triste. Eu falei, caraca, só o Rafael Montes mesmo pra fazer uma porra dessa. Ele é muito bagaceiro. Queria o nosso, né? Porra, todo dia. Queria o nosso. Mas e aí, Leoz, essa semana aí, capítulos 36 a 39, como foi? Menino, essa semana o bicho pegou porque a gente terminou o ciclo anterior, justamente com Sofia apagando Lola depois de trepar com ela, né? Então foi assim, o Brasil. Depois da tesourinha, né? Sim. E aí, quando chega esse ciclo, a gente pensa assim, ah, Sofia se perdeu e tal, mas não. Sofia simplesmente tava com sua vingança esquematizadíssima. E aí ela tatuou a testa de Lola, né? Botou lá um recadinho, né? Uhum. Gente. E aí... Ah, gente, ele pegando a referência do cara que fez a tatuagem de verdade na cabeça de um cara lá que roubou e fazendo na cabeça da Lola, uhum. Foi maravilhoso, gente. E eu achei maravilhoso o plot, que assim, gente, eu tô aqui sempre pra questionar essa lógica, assim, lógica de beleza, né, de Scars of Beauty. Ai, amiga, pelo amor. Que é a Sofia ter roubado a Lola Land pra ela, sendo que ela usa um nome falso, né? Uhum. Fácil de constatar. Tem inclusive no notebook dela a montagem da identidade falsa e tudo, né? Beleza. A gente finge que não. E dela dizer assim: você assinou a transferência pra mim, a venda por R$1.000, enquanto você tava dopada. E você também ligou pro cartório pra confirmar. E confia na Zuka. Ela é muito. Aí eu fiquei assim: meu anjo, não tem nada do que você tá falando tá na Bíblia. Nada faz sentido, né? Tipo, ligar pro cartório? Ele tava dizendo. Então, só se ela tivesse, sei lá. Não, nem se ela tivesse. Ia passar um pano aqui, mas não dá, não. É, eu entendo que ela passou o nome. Ela passou a Lola Land pra Sofia, né? Não pra Zuka. Uhum. Mas esse lance do cartório, realmente, assim, fez ela assinar um monte de coisa que ela não leu, beleza, que ela não, né, não tem tempo, tá lá sendo belíssima, não tem tempo pra isso. Mas, assim, achei que ficou realmente muito avulso. É, e tipo, quando a Lola vai atrás de recuperar, o advogado, super advogado, né, Galdino, fala pra ela assim... Lola, você vai passar anos tentando isso, não sei o que, blá blá. E eu falo assim, não, meu anjo, é só ela dizer que ela passou o nome pra uma pessoa que não existe. Porque simples assim. Se Zuka tá ainda se passando por Júlia com o negócio, porque Zuka se apresenta pro funcionário como Júlia. Ela tá cometendo falsidade ideológica, inclusive pelo motivo pela qual é presa. E se ela falar que é Sofia, vamos dizer, mas Sofia morreu, né? Acabamos de fazer uma investigação. Não é mesmo? Então, assim, pra mim essa parte ficou muito bizarra. Mas a gente se diverte com Sofia lá, né? Dando ordem pra Marlene e tal. Dona Júlia. Dona Júlia, olha. Eu realmente Dona achei Júlia. Que ali a virada de chave que ela ia coringar. Ali eu falei, caralho, agora ela vai coringar. Só que depois ficou meio confuso, assim, porque Detetive Pompom, esse grande investigador, né? Que assim. Eu gostei porque o Rafael Montes criou esse personagem merda, que não investigou porra nenhuma, que não entregou uma prova de nada, mas... Se não fossem os outros, né, menino? Menino, é o que eu falo, assim, ele não descobre nada, ele só sabe porque os outros contaram pra ele. Não, a Elvira chega pra ele no meio da tarde e fala assim, Gabriel, Rogue vai fugir, bota uma galera aí, não sei o quê. Gabriel, ah não, pode deixar... Gabriel chega pra cercar Rogue e os presos tudo, à noite já, com todo mundo fora da prisão, e ele deixa Rogue solto anos pra poder morrer nos braços de Benjamin. Não, e Detetive Pompom nem teve a grande ousadia de ser né? O cara que deu um tiro no Rogue, foi o amigo dele, o patrão, sei lá qual é a porra da patente do cara. Então, assim, ele realmente não serviu pra a não ser entregar beleza. Sim, beleza. É. Ele de sunga na cachoeira, né, amiga? Exatamente. Valeu a gente aturar ele. Se fosse de sunga branca, né? Mas eu achei genial também o Rafael Montes, sabendo que fez esse personagem merda, na própria série, jogar na cara dele que ele não é, através de Elvirinha, que, meu filho, você não tá fazendo nada. Quem tá fazendo tudo é a gente, pô. É bem isso, foi, tipo, né? Então, tipo, ele já joga dentro da própria série, ele já joga na cara. Então, achei isso muito bom. Ainda teve a surra, né? Que Elvirinha deu em Lola, né, mesmo? Amei. Estapa de mão aberta. E amei também o Raul Convinte do morto, muito louco. Saindo pelo carro fora aí com os ladrão. Mas no Rio de Janeiro é totalmente possível. Você matar uma pessoa, botar ela no carro, pegar a linha amarela e roubar o seu carro. Então, eu comprei. Menino, vamos falar da saúde de Atila Argento agora. Vamos. Qual saúde? Precisamos falar, né? Que o anjo, na reportagem do jornal, aparece assim, porque Atila Argento lutava contra um câncer há 5 anos. Mas, gente, ele tava com câncer na primeira fase da novela. Mas ele curou, né? Mas não deixa de ser o câncer, né? A luta do câncer. Não, ele... E em que momento a novela, que o câncer dele voltou, enquanto a gente tava assistindo a novela agora, a segunda fase? Não tem 5 anos. Ah, não. 5 anos eu não entendi, realmente. Tem 5 anos, né? Foi tipo 2 dias. Voltou, morreu. E fora que a Atila Argento tava, assim, uma tossezinha, né? Preparando o jatinho, botando as cuecas da Calvin Klein na mala. E aí, de repente, o senhor tem um pico de energia e, de repente, desligou. Deu teto preto. Eu amo desligar. Teto preto. Teto preto. Olha, né? Mas eu vou te falar. Esse pico de energia que ele teve, realmente, foi tipo assim, viado, ele ia ser preso, ele tinha que fugir do país, o filho dele é um merda. E aí, ia muita emoção pro coração do homem gay de 78 anos. E o tanto de vezes que ele queria mudar esse testamento, viado. Nossa, é verdade. Todo dia ele queria trocar o testamento, né? É que a gente não tem advogados aqui no programa, né? Porque pode mudar o testamento todo dia, assim como o Atlas fazia, eu acho. Mas se ele registrasse no cartório, acho que sim. Ah, mas o cartório de Beleza Fatal é uma delícia. Você liga pra lá. Exato. Quero mudar. Inclusive, assim, a menos que realmente foi um. Eu acho que ainda vai ter um twist com esse texto. Se bem que Benjamin morreu, né? Então não precisa. É. Menina, a polícia de Beleza Fatal não funciona, mas o cartório, menino. 100%. Uhum. 100%. Mas eu amo que a morte dele é: Benjamin, você é um merda. E morreu. Ai, melhores últimas palavras. Você é um merda, Benjamin. Eita. E a tecnologia do chip da mão de Lola, que ela passa assim no. O telefone. É, achei mó... Você que é a pessoa da tecnologia que tinha que explicar pra gente. Viada, simplesmente não tem. É a mesma tecnologia do menino que é sugada a inteligência dele e alimenta toda a inteligência artificial do mundo do filme. Simplesmente não existe. Será que Lola, então, é o prequel do Electro State, né? Olha aí. Uhum. Olha aí. Talvez. A parte dela que vai surgir. Então, Millie Bobby Brown é filha de Sofia com Bombom, né? Eu amei que quando a Lula fala pra Sofia assim, ah, eu guardei em mim. Aí Sofia vai conversar com Benja, né? Foi a única utilidade do caso deles foi ela ter conversa com o Benja lá. Benja, meu amante, você saberia dizer que a Lula quis ver com isso? Aí ele fala assim, ela um dia mostrou o braço e apareceu, tocou o vídeo pra mim. Ela deve ter um biochip. Bioimplante, é. E a Izuka faz todo sentido, claro. Eu achei muito engraçado. O que ela não tentou pra Alex sobre isso? A Alex deve entender de biochip. Agora, é que Alex também é um computador chato, né? Alex não coloca uma senha no celular, no computador, amigo. Vai saber de biochip. Ah, né? Eu adorei o povo que reclamou, que falou, ai... Pra mim, a novela perdeu um pouco do brilho com esse plot não ter senha no celular de Alec. Eu falei, você me jura? Agora, A Lola roubou o celular dentro da casa do cara. E ele não percebeu. Ele foi pra casa do pai. Uhum. Sem Viado. Perceber que tava sem o celular. Giovanna Antonelli entrou no banco se passando por Lola. A pessoa tá preocupada com o celular roubado. Viado, a Zuka tinha um laptop... E tava escrito assim, documentos, identidade falsa, vídeo da minha mãe, vingança contra Lô. Só, era a única coisa no computador. Vocês estão preocupados com a senha de Alec? Zuka tinha uma cicatriz do tamanho da cara dela e se curou em 2 dias. E agora que eles estão querendo coerência na novela. Porque ela fez uma plástica, né? É, mas em 2 dias ficou boa e foda, né? Não, e ficou perfeito, né? Porque assim, era uma queimadura. E ganhou até pinta, né? Porque não tinha nem pinta no meio do lugar. Mas, não, ela deve ter mandado tatuar. Ou ela mesma tatuou, né? Aquela tatuadora. Eu amo. Eu amo que Gabriel, Carol, todo mundo se choca muito quando descobre a tatuagem. Só assim, nossa, mas agora ela foi longe demais. E ela agora, não mais nada, né? Isso é mutilar uma pessoa. Eu falei assim, meu anjo, mas vocês entenderam que Sofia já matou um monte de gente. É, já ficou com Deus, esse barco já partiu. E o plot que Pompom tá só odiando ela, falando, você é igual minha mãe, você é tudo fazendo mesmo saco, putinha, não sei o quê. E aí do nada ele vem, ai querida, não, porque ó, repensei, acho que agora vai dar tudo certo, acho que a gente tinha que tomar um banho de cachoeira. Feliz. Vamos ser felizes. Viado, quero ver que ela escondeu o biquíni no cofre. Às vezes era um biquíni de estimação, né? Eu amei essa sequência de detetives trapalhões também, né? Que é o Pompom levando ela pra Cachu, o Alex chegando, deixando tudo desarrumado, porque assim, a Lola chegou em segundos, viu, que a sala tava toda revirada. Sim. Só porque ele encontrou o vídeo do caso Rebeca Paixão. E aí a Carol também vai lá fingir que vai fazer um botox do nada, pra assistente, tipo, a menina nunca pisou na Lola Land. Uhum. Aí eu falei, ah, olha. Muito bom. Não, e a sala de administração é dar 2 passos da recepção e chega na sala da Lola, né? Sim. Eu amo, é do lado o negócio. Um prédio enorme é do lado da recepção. Olha. Muito bom. Ai, ai. E aí morreu muita gente, né? Que tava vivo. Porra, morreu gente que nunca morreu antes. Eu me senti vendo viver, episódio, né? Eu me senti vendo o episódio de Puta Triste, que foi a mesma coisa, só a gente morrendo. Porque assim, a gente. É, uma coisa que eu tenho que dizer, eu acho meio preguiçoso matar o tanto de vilão que você vai matando assim de vez. Mas eu não posso tirar de Rafaelzinho o tanto de mortes icônicas que ele fez. Porque a do Átila foi essa: você é um merda, toda a família em volta. Do Rog na fuga da prisão, teve Me Beija, né? Me Beija foi muito avulso, cara. Me Beija. Me Beija, Benja. E aí, Benja deu uma linguada no homem ali mesmo. É. Imagina quantos anos o Rog não sonhou, né, com essa linguada no grelo. Porra, cada vida naquela sauninha ele tava lá, pelo amor de Deus, Benja. E quase rolou um beijo antes, né? Sim. Quando ele estava lá, várias vezes, né? Mas essa, tipo, ele pegou no pescoço dele assim, falou: vem cá. E não, que vem cá, eu quero, eu quero, eu quero. Aí, pô, foi embora. Agora, ele... pô, você não vai negar um beijo pra um cara que tá morrendo. Ele queria fez igual aquela música do João, né? Me Beija com Raiva. Me com Beija raiva. Com Raiva. É. E tudo que o Rog queria era uma broderagem só, né? Apenas. E agora vai ter o mistério quem matou Benja, né? Depois que ele fez aquele jantar maravilhoso em homenagem a Átila pra xingar a família inteira. Só pra humilhar todo mundo. Maravilhoso. Ele chamando todo mundo, xingando todo mundo. Você é uma feia, nunca vai ter nada sem talento. Você é uma Patricinha escorada. Nunca... Entregou escorada. Umas verdades, né? Eu acho que ele não falou muito escorada. Mentira, não. Pois é. Escorada. Ai, porque essa menina também me irrita, viu? Ai, gente, não aguento essa como é que é o nome dela mesmo? Da sapatão que a gente descobriu hoje? A Carol. Carol. A Carol. Chata. Já tava achando que era a Andréia, que tá sempre dançando. Nossa, a Andréia pra mim. O pau dourando. Porque a Andréia, tipo assim, Rog vomitou na cara dela, ela fazia. Ai, maravilhoso, não sei o que. Sou filho da milícia. Agora Tomás olhou pro lado. É, Tomás não pode ter um caso com a sogra. Ai, Tomás, vem pra mim. Ah, me poupe, pelo amor de Deus. Quem nunca pegou a mãe da esposa? Eu fiquei muito cansada de Andréia, gente. Olha. Eu amo os memes de Andréia, o pau torando e a Andréia dançando lá. Igual a Letícia Colinho no carnaval. Aí, Rafael Montes disse que Andréia. É como se fosse a princesa da Disney, da novela. Né? Chata, que ela foi pra, né? Foi pra viver o romance. Tá, que bom, né? Entendeu? Podia ter poupado a gente de muita coisa. Se ela só vivesse um romance e foda-se, não ficasse nesse... Podia muito. Vai e vem de cadê Pepita pra ajudar no plot de André? Olha aí. Pepita! Quem é que comparece às fotos da madrugada tem que ter. Pepita agora é mãe de família, né, amigo? Então, mas eu acho que faltou mais Pepita, eu acho. Faltou mais. Essa novela foi gravada aqui, ano 2022, 2021? 24. Foi ano passado mesmo? Foi. Foi. Ah, achei que tinha sido uns 2 anos antes, tinha demorado, gente, pra sair. E Nicole Baus falando que ela ia dar o nome da vaca. Igual de Camila Queiroz. Pra fazer companhia Camila Queiroz e a câmera dando close na cara de Camila Queiroz. Gente, essa metalinguagem aí, segura. Uhum. Exato. Mas menininha aí, quem vocês acham que matou Benja? Sofia. É, eu gostei muito da opção que você deu, né, de Sofia não só matar Benja, como fazer Lola ser presa injustamente. Exato, só que aí a Lola vai ser presa e vai se tornar a rainha da prisão. Lógico. É, mas aí, depois de tanto vilão morto, o mínimo que eu espero é Lula ficar. Eu acho que Sofia vai morrer. Eu também acho. Ah, aliás, estou contando com isso. Porque pra mim, ela chegou num ponto onde não tem mais redenção pra ela. Não. O menino, ela ter salvado a mãe dela, dada a Lola Land, já é uma redenção pra ela, entendeu? Também acho. Ah, não sei. Assim, foi construído pra isso. Foi construído pra isso, mas eu não achei não. Bom, precisou o Alec beijar o pé dela, falar, pelo amor de Deus, sim, a mulher que te criou, mulher, toma vergonha nessa sua cara. Exatamente. Vocês viram que Rafael Montes falou que gravou 2 finais, né? Sim. E? Ele falou que gravou 2 finais, mas ele sabe que é um só que é o certo, o outro ele gravou só porque ele quis. Pode zoar. Gente. Menino, sabe o que eu acho que pode ser? Quem matou Benja vai ser Rebeca Paixão, que é ela que tá por trás de toda a revenge de Sofia. Eu ia amar. Ia ser tudo. Vamos descobrir que quem matou Benja foi Márcia Argento, né? Porra! Também, outra que voltou. Do nada. Outra parada que eu vi ele respondendo, o Rafael Montes, é sobre uma possível segunda temporada, né? Ele falou que ele matou gente demais. Não vai sobrar ninguém pra fazer segunda temporada. É, ele falou que não tem nada aberto, né? Não termina, termina o final fechado. Tá tudo fechadinho. Mas outra novela farofa, gente. A gente vai assistir. Lógico. É, se ele não matar o Paixão, eu veria o spin-off. Faz pé de chinesa. Cara, e assim, é impressionante a carta branca que deram. Porque eu vi que foi tipo uma amiga do Rafael Montes que assumiu a Max em algum momento e liberou. E assim, ele pôde fazer tudo que ele quis. Ele participou, ele botou a mãe dele, ele vive gravando com os atores. O bicho tá assim na crista da onda num nível que, meus parabéns. E aí depois, e aí a pessoa que botou ele na Max foi demitida, né? Acho que não, apareceu os dois no vídeo. Não, mas acabou a produção de novelas da Max. Ah, é? Sim, acabou toda a produção nacional da Max. Mas o sucesso de Beleza Fatal e Dona Beija foram os primeiros e últimos exemplos disso aí. Ah, amigo, sei não. Depois desse kit aí, eu acho que eles voltam atrás. Porque não tem mais. Era a Mônica Albuquerque, que era da Globo. Ela não tá mais na Max. Ela foi demitida. Mas aí alguém contrata ele, né? Outro streaming pega. A Globo vai contratar ele, né? Eu vi que a Globo já tava cogitando lá se ele ia conseguir fazer uma novela estendida. Mas, né? gente, eu acho não, que o Rafael, não, o Rafael Montes. Rafa Monte faz muita coisa ruim, gente. Eu só pegava um dia verão. Mas, gente, Beleza Fatal só é boa porque é ruim. Exato. Não, Beleza Fatal não é boa. Beleza Fatal a gente sabe que é ruim. É ruim que dá volta. Não, hoje em dia eu peguei um carinho que eu consigo pegar a poesia de boa. Mas dizer que é boa não é bom, né? Menina, não, mas é boa tipo palpito. Que não é bom, é ruim. Não, é aquilo que dá a volta e você vai gostar daquilo e você vai defender. Agora você fala, meu Deus, que bom. E outra, vale muito porque Camila Pitanga carregou metade da novela nas costas. E Giovanna Antonelli. Não, mas eu acho que a novela, assim, falando bem sério, eu acho que por mais que tenha uns absurdos, eu acho que a novela tem bastante coisas boas. Tipo, como eu falei, o arco da menina Gisela na Spekan, por mais que tenha os seus excessos também, eu acho que foi muito bom. Eu acho que a própria história da família em si, né, de como são essas pessoas bizarras, mas que, por exemplo, o Átila era um personagem muito podre, se a gente pensar no final e na coisa de sequestrar a filha, que aliás eu quero falar disso depois. Mas ele tinha um arco legal ali, a história com o Marcelo e tal. Então, assim, eu não acho que a novela é de todo só zoeira e escrotidão, não. Acho que eu consegui pegar depois umas coisinhas legais no processo. Aí queria perguntar pra vocês sobre a Átila ter sequestrado Márcia porque ela descobriu um erro médico. Falou, queria dar um susto nela. Gente. Mas que susto era esse? Ai, pai, tomei um susto, fui sequestrado. Ai, que susto, né? Nem vou mais mexer nesse assunto aí, não, menino. Não entendi qual que era o objetivo. Você quer dar um susto nela? Filha, se você abrir a boca, você vai ser deserdada. Não vai ter mais clínica, vai ter mais carreira, não vai ter mais porra nenhuma. Porque vão fechar essa merda inteira e é isso aí. É isso aí que você quer? É o maior susto, minha filha. A merda tá pobre. Pronto. Mas não. Sequestrou a filha pra dar um susto. É a cara do Rafael Monte pegar casos reais, né? Tipo assim, tem vários casos de sequestro de mentira. Só procurar na internet. Caso real, assim. Agora, dar um susto e acabar. Susto. Que sequestradores apatralhados são esses, gente? Que você acaba matando. Eles não sabiam. Tipo, mesmo se os sequestradores tivessem devolvido ela numa boa, o que que isso ia ajudar a Átila no caso do erro médico? A menina ia voltar e ia dizer assim: nossa, pai, não vou nem se denunciar, porque depois desse susto... Nasci de novo, né? Então, agora minha vida é outra. Agora eu vou viver da arte, do que a natureza dá. Faz aí o que você quiser, eu não tô nem aí. Não é isso. Não sei qual era a expectativa dele também, mas enfim. E depois de ter feito isso, dado um susto na filha por causa de um erro médico, ele pega a neta, que diz ele que tem a mesma ética da filha, né? E bota dentro da clínica dele, que é toda cagada, cheia de erro, cheia de problema, liderando uma nova linha, entendeu? Tipo, num cargo de gestão. Sim. Então, coerência não temos. Não vamos estar entregando. É isso, gente. Não dá pra gente levar muito a sério, né? As resoluções das coisas são tudo na farofa, nas coisas muito nada a ver. Por isso que falo, gente, é esquisita, não é boa. É boa, mas, porque gente... ela é boa, porque ela dá a volta, que ela fica boa, mas não é e boa. E a canalice de Benja, quando foi gravar o áudio da confissão de Átila, que ele fala assim, pai, desabafa comigo, pode falar, Átila. Eu mandei sequestrar a Márcia, ele, meu Deus. Na maior compreensão, não, pai, mas eu te entendo. Pô, foi um momento, você não quis fazer isso. Na maior compreensão com o pai, ele é muito canalha, né? O Caio Blá também tá muito bem. Tá, ele tá. Não sinto muito dele, não, mas ele nessa novela eu achei muito bem. E aliás, a Boa, né, também falou pra caralho que agora foi vendido pra Band, eles não estão recebendo nada. Pois é, ele ablou muitíssimo, ablou não sem censura. Exatamente, foi sucesso. Eu lembro que a gente, quando a gente estava comentando Benja, uns episódios atrás, eu falei de como a Lola, por mais que ela fosse sem ética e tal, ela ainda tinha o apego ali pelo Pompom, que o Benja não via muito isso, né? E aí depois eu parei pra pensar que a única constante de Benja, na real, era essa adoração dele por Átila, essa necessidade de aprovação, que ele só quebrou no final pra essa chantagem, né? Nas últimas. Mas mesmo quando o pai vai morrer ali, que fala, Benja, você é um meta, você vê a decepção no rosto dele, achei legal. Sim. Tanto que ele sentiu necessidade de abalar, né? Assim, tipo, estou livre agora, posso falar o que eu quiser. Estou. Outro personagem também que não vai ter, né? Que não teve redenção foi o menino Benja também. Desde do início até o fim, um merda. Exatamente. Você é um merda, Benjamin. Merda, Benjamin. Tururu. E vocês acham que morreu algum dos bonzinhos para a Sofia que vocês estavam prevendo? Você acha que um dos paixões ainda corre risco? Não, eu acho que não. Acho que agora é só alegria. Acho que agora é só a Sofia, realmente. É. Faria sentido. E Lola será presa. Será que vai ter a volta de Nara com dinheiro? Ah, podia ser uma cena pós-crédito, né? Ia ser foda. Nara numa ilha, né? Sapatoníssima com... Na Ilha da Mulher Maravilha. Peraí. Lola antes matava todo mundo por qualquer merda, quando descobriu que os paixão que roubaram o dinheiro, falou, vocês me pagam, hein? Ai, ai, ai. Vem aí. É. Então o spin-off da Lola na cadeia, né? Se ela for presa. Porra. Aí vai virar aquela, aquela série, Orange is the New Black. É. Ela vai fazer aquela frase, vai ser muito presa. Lobos, que eu voltarei liderando a Alcateia, né? Eu amei o plot que Lola, Sofia foi lá chantagear a Lola, falou assim, te devolve a Lola Lente se você contar que matou o Rubens aqui numa live. Caralho, isso foi muito merda. Foi muito numa merda. Live é foda, né? Tipo assim, pô, praticamente você confessar um crime. É, tipo, numa live. É, vou pegar minha empresa de volta que eu não vou poder tocar porque eu vou ser preso. É, pra quê? Eu pensei justamente isso, falei, ué, gente, mas aí ela vai confessar o crime, vai ser presa. O que, que adiantou ela pegar a Lola Lente de volta? Pois é. Faz o menor sentido. E ela só caiu igual o prazer de ser Lola Lente. Isso, exatamente. Mas eu sou dona de empresa, dentro da cadeia. Eu sou dona de uma empresa bem sucedida. Ai, ai. Fiz muita harmonização, muita calolia. Sim. Mas sabe também que seria um final muito Rafael Montes? A Lola... É, ter tudo pra ser presa, ela conseguir fugir, ainda sair num avião particular dando banana pro Brasil, fugindo pro exterior. Ia ser muito, muito Rafael Montes. Né? Mas eu acho que. Adoro que muito Rafael Montes é ele copiar o negócio que o Beto Braga já fez. Ou os Lovers salvar a Lola da cadeia, chegar no cavalo, igual fizeram em Bom Dia Verônica no final, gritando. Sim. Várias no cavalo e salvando Lola da cadeia e tirando ela de lá. Mas se vocês viram a entrevista dele no Wanda, da semana passada? Não, não. Ele fala tudo, essas novelas, tudo. Qual é a tua inspiração? Todas as clássicas, novelas semana clássicas passada, de Canalice. Semana passada, não foi hoje isso? Foi ontem. Ah, tá. Foi ontem? Foi ontem. Não, do Wanda? Ontem. Ah, sei lá. Não, ontem ele foi no Wanda, hoje ele foi no Pra Variar, segunda-feira ele foi lá na empresa. Ele tá por aí. Eu achei que tivesse sido, né, semana passada, porque eu não lembrava qual era o dia que eu tinha ouvido, mas aparentemente eu ouvi ontem. Foi ontem. Mas essas novelas todas, filho da Globo mesmo, que ele vai pegando os pedacinhos ali, vai montando as coisas, porque ele não é bobo. Ele já falou as referências dele, em que ele saiu pegando uma por uma e recriando. Exatamente. Só nas refs. Exatamente. Né? E é isso. Semana que vem, o capítulo derradeiro, né? Card of Beauty. Que vem o capítulo derradeiro. Então, para chegarmos ao momento derradeiro desse podcast, comentários. Comentários da nossa última edição aí. 442, né? Falamos de Demolidor, falamos de Larissa, né? E você, já tentou ser feliz hoje? Só que eu pergunto pra vocês. O que é que, né, não tá sendo agora? O que é que não tá sendo? Eu vou ser feliz mesmo que eu não tiver nada. Beijos. Eu acho que eu quero transar. Ao som de um mantra. Nossa, que ódio. Ai, ai. Mas então, começando aqui comentários com Júlia Caldas, né, direto da Holanda, dizendo: tô curtindo Demolidor também. E olha, olá, que da original eu só gostei mesmo da primeira temporada. Achei esse final de Paradise satisfatório. Espero que não fique terrível na segunda temporada. Essa pra mim foi uma das melhores temporadas de Traitors. O que eu não tenho saco são pras provas que eles fazem pra ganhar dinheiro pro pote. Sobre o plot da caminhada, gente, entre menos 1 e 5 graus aqui, caminhando na esteira mesmo. Beijos. Mas eu acho essa a melhor temporada de Traitors comparada com as outras de Traitors US? Aparentemente sim. Olha. Garota, é a pior. Próximo comentário é o nosso jurídico, Mari Barbosa, dizendo: Demolidor tá tudo de bom mesmo. Amo. Mas Demolidor... Também não gosto da atuação do Fisk. Me irrita inglês, o tom de espanhol, voz. É Fisk. O jeito de falar, o andar. Kkkkkkkkkk. Realmente a parte do Toinha foi um show à parte. Toinha, sucesso. Ah, vamos ver o que que Toinha tem a seguir. Vamos. Acho que sempre chorei de rir no trabalho. Meu Deus, Dani, minha conterrânea, desbloqueou essa memória do atualmente. Menino, sabe o que que rolou hoje barra ontem no Toinha? O quê? Lacuna Coil. Menino, passado. Tô chocado. Passado que Lacuna Coil ainda existe. Dia 22, Mandy, vai rolar aqui, ó. Peppers Rule, Red Hot Chili Peppers. Porra! A banda Brown, Peppers, né, Rule retorna ao Toinha diretamente de São Paulo com um tributo fiel ao Red Hot Chili Peppers. Ah, ele... Adoro tributo fiel, tá? Fiel. Gente, eu tô muito chocado que eu perdi Lacuna Coil, minha banda de adolescência roqueira. Isso, eu também. Ai, ai. Próximo comentário de Levi Ventura, dizendo: saudades, notícias e realidades. Nunca te esquecerei. Até a semana que vem. Nossa, esse último roast do Drag Race foi um dos piores que já vi na franquia. Sim, tem muita drag novinha essa temporada. Falta sofrimento e experiência pra elas. A Lana se acha super modelo, mas os looks vestem mais ela do que ela veste os looks. Nota mental: dá outra chance para Traitors. Não é possível que eu tenha assistido o Traitor certo. E eu não sei vocês, mas acho que o Sassi tem um pouco de ranço com Harley Coban e seus livros. Será? Sassi, tu é ótimo. Obrigado. Olha, o plot de Picture This não me pareceu de todo ruim. Vi potencial, mas estou tentando entender se a execução foi boa ou não. Sasser e Zanon detestaram. Mandy e Léo gostaram nível básico. Acho que dá um empate. Qual que é? O Queimando a Rosca, queimando o filme. Ah, gostou. A gente gostou. Chato. Eu ainda não sei. E que não... Isso é todo mundo sabe. Você que é mal passada que não vê, né? Isso aí. Eu ainda não sei se gostei de todo o plot que envolveu o Ana Argento, mas gostei da chegada, que a chegada nela amarrou vários pontos que estavam em aberto na temporada. Adorei todo o plot de vingança da Nós Pecan e fiquei com o coração na mão com a trama da família Paixão. Olha aí. Sofia se perdeu completamente nessa vingança, a ponto de eu não torcer mais pra ela. Pô, Léo, esse episódio da Cobel, o que dizer sobre ele? Acho que é só sentir. Tu curtiu as landscapes frias da cidade destruída pela Lumon? Achei estranho quererem jogar essa trama de que ela fala quem inventou o processo da Severance. sendo que com a personalidade que a Cobel tem, ela estaria falando sobre o assunto, jogando isso na cara de todo mundo desde o início da série. Menino, tá vindo aí a finale, eu vou deixar pra fazer o resumão, né, da temporada. Mas eu já vi as pessoas, né, teorizando muito, com teorias urgentes, que são as mesmas faladas desde o início da série. Então tá prometendo aí. Vem aí, amigo? Vem. Vem então, muito. Próximo comentário de Chris, Just Chris, né, dizendo: estou atrasada? Estou. Mas nunca é tarde para dar boas-vindas à menina Amanda. Obrigada. Feliz demais com esse quarteto de sucesso, tá? Programa maravilhoso como sempre e já estou com saudades do hino Beleza Fatal. Falando nela, descobri que a menina Carol também é GLS. Sim. E namora a atriz Samantha Jones, que fez a Zinha em Renaissance. Gente, eu já falei que eu tô chocado que essa pessoa se chama Samantha Jones. Samantha Jones. Vai ver que a mãe dela era muito fã de Sex and the City, né? Você vai descobrir que o nome dela é Samantha Bonnie. Samantha Bonnie Brown. E aí a gente tem que fazer a análise, né? Porque ela mandou um coração roxo pra gente e um beijinho. O roxo é sexo, não é? Olha aí. Tomara. Não, amarelo? Não lembro. Setembro amarelo. Próximo comentário de Diogo Almeida, dizendo: o final de Paradise foi realmente broxante. Aham, energia de Vilmorta. Energia de Vilmorta. O final de Paradise foi realmente broxante. Léo, grande influencer que elevou a cotação da banda Kiss Me. Já está mais hypado que o show da Lady Gaga. Compartilhe da mesma empolgação de Zanon com a série do Demolidor faz tempo. Afinal, tem tempo que a Marvel não faz uma série que me pega desse jeito. E PS, a mudança de mentalidade do Rei do Crime acontece na série da Echo. Ela usa os poderes de seus ancestrais para purificá-lo. Olha aí. Gente, ancestrais, ouçam bem. Eu vos peço proteção também, para que encontre logo um alguém. E a meu pai eu vou honrar. Música da Molan, gente. Vocês não lembram? Não. Do nada. Imagina... o espaço que isso tá ocupando no HD de Zanon. Olha aí. Não, ocupa no meu. É. Próximo comentário de Agro Linhares. Também tá sempre por aqui comentando, dizendo. Ah, o Agro. Dizendo, gente, não sabia que precisava tanto assim da Mandy comentando. Ah, obrigada. Vou ser óbvio mais uma vez. É verdade. Eu também sabia. Vou ser óbvio mais uma vez e dizer que não vi nada da pauta. Mas sempre falo com propriedade quando me perguntam, pois tenho a opinião dos melhores para me abalizar. Olha aí. Ah, confia, confia. A única coisa que estou vendo é o White Lotus e nem vi o Derry pelado, pois cochilei no meio do episódio. Ah, normal. É, amigo, normal. O último também é ruim. Tá indo assim. Você viu do beijo já, Dani? Já vi. É chatice. A única coisa que presta é o beijo gay, né? E o homem falando que pegou as Ladyboy pra comer. É. Na verdade, ele, não é ele pegou as Ladyboy. Ele queria ser uma isso, mulher assim. Uma Ladyboy. Nossa, eu amei que o povo tava assim, meu Deus, esse é um dos diálogos mais perturbadores e chocantes. Life. Mas Ladyboy é murcha? É murcha. Ele fala o seguinte, que ele foi, né, fetichizando a Tailândia, contratou umas Ladyboy. E aí ele falou assim, porque eu achava que eu queria ser Ladyboy, mas na verdade eu queria ser uma Ladyboy transando com um cara como eu. Então eu comecei a contratar uns caras brancos pra me comer e botar as Ladyboy pra ficar me vendo. É o quê? Gente, que baixaria! Não, e aí o Walter logo só olhando assim, o quê? Mas ele não pegava Ladyboy, ele era asiática mesmo. Mulher, cis. E aí ele queria ser uma mulher asiática. Ele se vestia de mulher asiática. Não, peraí. Ele era uma mulher cis asiática? Não. Menino, asiática? Ele assim. Ele começou a. Ele fetichizou a mulher asiática. Ele comia as mulheres asiáticas. Só que ele falou que, na verdade, ele queria ser uma mulher asiática sendo fodida por ele. Eu entendi que era que iria Ladyboy sendo fodida por ele. Não, não. Era asiático. Ah, mas eu já vi o vídeo no Twitter do menino que enfiou o pau no próprio cu. Acho que é tranquilo. E fui eu que mandei pra Sassi. Mas isso exatamente. É possível. Isso é e possível. Eu mandei pra Leócio. E eu mandei pra Leócio. Gente. Manda pra Amanda. Eu tô perturbadíssima só de imaginar. Mas ele conseguiu, amiga. Ele conseguiu. Olha, então, Edu, aí é isso. Ele queria comer as asiáticas, mas ele queria ser uma mulher asiática sendo fodida por ele. E aí ele começou a se vestir de asiática. Aí chamava uns caras parecidos com ele pra comer ele. E então, ele ficava... mas ele fala primeiro que ele chamou uma asiática, né, com pinto, uma ladyboy. Ah, ele fala, então eu perdi isso. Então é, aí depois ele fala que ele começou a chamar uns homens brancos, pra ele imaginar que era ele se comendo, sendo comido. E aí ele começou a chamar as mulheres, as garotas de programa, só pra ficar vendo ele ser comido pelo homem branco. Eu achei que ia ter a cena do cara comendo ele vestido de asiática. É. Só que assim, esse personagem é um coadjuvante do whatever, não é nem o Patrick Schwarzenegger que tendo comida pra poder vomitar. Gente, e o episódio só teve isso e a cena do beijo dos irmãos. Um beijinho besta e o povo fazendo um grande mousse, né? O outro falou assim, as pessoas emburreceram pela Netflix e não sabem admirar o texto escrito, não sei o quê. Aí assim, meu cara tá só falando de White Lotus. Dessa temporada. Não, e o povo que diz assim, nossa, eu quis furar meus olhos vendo essa cena dos irmãos, não sei o quê. Eu falei, ah, meu anjo, me poupe, né? Mas, garota, se você prestar atenção, são dois atores que nem irmãos são, né? Exatamente. Vamos diminuir? Vamos trazer pra realidade? É, então, né, gente? O povo, sei lá, esquisito, né? É só não dar confiança, né, gente? Porque... ainda mais gente de rede social, tem que ignorar. Próximo comentário de Marcelinho Souza dizendo, abre aspas, quantos lados essa puta tem? Fecha aspas, Zanon, março de 2025. Gente, mas quando eu falei isso? Eu não lembro. Pra Anitta, né? Quantos lados essa puta tem, verdade? Não, eu já tava prevendo que a Lola ia chamar a Sofia de putinha, né? Isso aqui é só um exemplo das atrocidades que vocês falam por aí. Ainda bem que eu não falo nada de bem. Menina, se as pessoas entram no grupo quando assistem Big Brother falando de Eve e Renata, coitado. Xenofobia é o menor dos seus problemas, né? É. Próximo comentário de Luiz Duarte, também tá sempre por aqui dizendo: ótimo programa, meninos e menina. Não vi nada da pauta novamente. Estou adorando, em especial, a cobertura de Beleza Fatal. Você falou meninos e meninas numa entonação tão blogueirinha que eu já dei vontade de emendar o Zug, Zug. Tudo bom? Próximo comentário de Vladiane Rodrigues dizendo: preciso começar a ver Demolidor. Já estava com vontade de ver e vocês me deixaram ainda mais curiosa. E por uma das poucas vezes, fui muito homofóbica. Que isso? Porque PQP, a Lola, estava há um episódio chamando a Zuka de filha e coisa e tal. E no outro, estavam se comendo, fazendo tesourinha. Não deu nem pra aproveitar. A nova onda da garotada, né? É parentes se pegando. E o povo vai reclamando de White Lotus. E a nós pecando, tô esperando os últimos episódios pra ter alguma coisa que se aproveitasse, porque não aguentava mais a gatinha chorando pelos cantos. Mais um ótimo episódio, caras apaixonadas. Agora a mulher disparou. Disparou. Agora que acabou a novela, disparou. Não para de subir nas pesquisas. Exatamente. Próximo comentário aqui de Selmara Trindade, também tá com a gente aqui sempre dizendo: Demolidor, Renascido realmente tá caminhando bem até agora. Só mesmo a luta que não deu pra ver muita coisa. E o uso exagerado de CGI no prédio dele fazendo as piruetas. Mas até que dá pra entender o uso. Mas lá na luta foi meio esquisito. Até que sinto falta do Fog e da interação com o Matt. Mas a Karen é uma chata mesmo. O mesmo rala e rola de sempre nas últimas temporadas. Era melhor o Demolidor dar uns pegas em outra mesmo. E como sempre, Logadinho arrasando. Você que arrasa. E último comentário de Gabi Fernandes dizendo: ainda estou bem no comecinho, mas sem notícias e amenidades, e ainda assim 3 horas de programa, que entrega. Parabéns, pessoal. Tenho certeza que será um excelente episódio. As pessoas não sabem o que a gente tem que passar, né? Gente, 1h20 da manhã, eu tô caindo de sono. Amiga, pensa, eu não jantei, né, amiga? Almocei 12h e tamo aí. Porra, né? Amiga, você não pode jantar essa hora. Vou... Olha. This is for the people who was lost. Menino, começa a comer, põe no mudo, deixa a gente falar baboseira. Exatamente, eu, hein? Né, estamos aí. Não, essa hora eu não vou jantar mais, né, gente? Vou comer um biscoito, água aqui. Vou não, dormir. no próximo, né? Obrigada. No próximo episódio. Isso aí. Então, meninas, estamos chegando aí, né, para as merchans e despedidas. E vou começar com o Márcio Zanon para botar uma pressão psicológica nele. E aí, Márcio Zanon, vem aí? Vem, não sei quanto. Toda semana essa palhaçada de não sei quanto. É o novo Sonatina, viado. O negócio tá gravado há um mês, já tô com um novo hair, nova face, mentira, novo corpo, né? Amiga, vai perder a validade esses negócios aí, né? Que tu falou. Gente, vai vir aí. Não sei quando, mas vai vir. Palhaçada. É isso. Beijo. Vai vir sim. Cobrem ele. Gente, levanta a hashtag. É 100k dos Anon, aqueles loucos, né? Ai, e você, Leozinho, merchans and despedidas. Já temos aí data de estreia do filme de Daredevil? Menino, o filme de Daredevil tá no processo de edição aí, né? Porque afinal temos mais de 3 horas e meia de material bruto. Mas ficou muito legal, muito emocionante, né? Conseguimos fazer o Cisne chorar nos meus objetivos pessoais. Eu ouvi o Previously e já estou ansiosíssimo. Pois é, porque assim, o meu textão para ele não surtiu o efeito desejado, mas Luciana, né, na Light, conseguiu fazer o querido chorar. Mas, amiga, eu chorei quando eu ouvi Luciana falar. É, pois é. E tá muito divertido, né? Temos aí Luciana, Fernanda e Érica no Roda Viva comigo. Cisne começa falando da infância dele, né? Que é super pra cima, super leve, só que não. Assassinatos e brigas aí de. Meu de Deus, supermercado. É o começo de A Dona do Pedaço. É. Nossa. Isso, mas depois ele né, mostra por que é Cisne e toda a sua importância pro mundo, pro Brasil. Então, fiquem de olho lá. E teremos sede, né, com mais baixarias em breve também, para animar a nação. Meu Deus, baixaria é o que não falta, né, menino? Isso. E eu o vídeo ouvindo... do Zanon também aí em breve, hein? Qualquer hora. Tava ouvindo aí as atrocidades que a gente falou. Dando spoiler do que eu vou fazer. Eu não falei o que é, pode ser um sex tape, hein? Igual da Paris Hilton. Igual da Kim Kardashian. E você, Amandinhas? Mexendo nessas vidas. Não vai ter sex tape, mas me sigam lá no Blue Sky. O meu apelo aqui está surtindo efeito. Estou vendo seguidores no Blue Sky. Obrigada, galera. Que tá me seguindo lá e no Instagram. Também, Mandy Aguiar. E provavelmente estarei num sede aí próximo da sua casa futuramente. Também estou ansiosa aí por esse filme aí da vida de Cisne. Eu também. Vamos pedir aí para Leózio adiantar essa edição aí, né? Ah, se quiser, eu passo material bruto para vocês editam. Ah, tá bom. De boa. Eu vou editar daquele jeitinho. Amo. 4 horas de material bruto, me dá para editar. 3h55 de material. Então vai editado. Aquele jeitinho gostoso, aquela edição assim, ó. Né? Aquela edição assim, bota antes. Só a banda Kiss Me, né, pra tocar. Exato, aquela edição antes de processos jurídicos. Mas então, é isso, meus queridos. Um grande abraço. Até a próxima e tchau. Tchau. Um beijo aos gays de calma. Um beijo pras putinhas. Tonight there's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight, that look in your eyes gone.